Olá e seja novamente bem-vindo aqui à Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e as pessoas costumam me chamar de Professor Pokémon. E aqui ao meu lado, para falar aí do começo da oitava geração, vamos falar aqui sobre Pokémon Sword and Shield. E aqui, hoje trago comigo aqui ao meu lado, Daniel Prado. E aí galera, eu sou o Daniel Prado e as pessoas costumam me chamar de Princesa da Inglaterra, do mundo Pokémon, digamos assim. A Rainha Elizabeth do mundo Pokémon. Fica a referência. Fica aí a referência. E continuando aqui a equipe, temos também o Bruno Assis. Olá meu povo, tudo bem com vocês? Bora pra mais Pokémon na veia. Pokémon na veia. Falando aí da rainha. Continuando. É. Ainda na equipe aqui temos também a Victoria Ray. E aí galerinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma nova geração de Pokémon. Pokémon, é nóis, é isso aí. E aqui o primeiro convidado do cast. Dessa vez trouxemos aqui um convidado mais que especial, muito maroto. Temos aqui o Marcos Camaleão, lá do canal do Camaleão. E aí, mano? Beleza, véi? E aí, pessoal, saudações e bora deixar a Lola pra trás e bora pra Galar. Exatamente, ficou pra trás. Já deu, né? Já tem deu. Que, isso tem que superar, né? Temos que superar. Deus é mais. Enfim, como a gente já comentou aqui, a gente vai falar sobre Pokémon Sword and Shield. Então vamos abrir aqui com a vinheta muito marota e em seguida a gente já começa aí a dissecar aí algumas opiniões e as nossas. O que também, né? Gostamos do rolê aí, né? O que a gente quer aí do jogo, o que a gente vai receber aí no final do ano, na oitava geração, beleza? Então fica com a vinheta aí e logo mais a gente retorna. Não, velho, chega. Ah, quer saber? Vai pra casa do cara. Muito bem, recebemos aí então a notícia no dia 27 que teremos dois novos jogos, né, ao final do ano. Pokémon Sword e Pokémon Shield. E no anúncio, vamos lá, polêmicas, né? Começar aqui já com as tretas, né? Vamos falar de polêmicas. Sword and Shield foram anunciados, né, no dia 27. O Ishihara chegou lá, falou, ah, vamos aí, falou várias tretas lá, né, falou de vários joguinhos que já tiveram e tal. Tiveram cenas de vários jogos passando lá atrás dele, né, duas de cada geração passando lá atrás. E ele falou, beleza, então vamos lá, vamos nova geração. Quer dizer, ele não falou com nova geração porque eles nunca falam nova geração, né. Tá vendo só? Mas beleza. Enfim. Novos jogos, Pokémon Sword e Shield, apareceu lá o trailer, apareceu a primeira rota, né, depois apareceu alguns landscapes, né, a cidade, a treinadora encontrando um Pikachu, batalhando com uma outra mina, etc, etc, etc. Isso tudo provavelmente vocês todos já estão carecas de saber, porque apesar de fazer pouco tempo, né, na internet as coisas funcionam assim, todo mundo já viu esse negócio. E depois o Masuda lá e o Omori conversaram um pouquinho com a gente, falando alguns detalhezinhos sobre tanto os starters quanto a própria região de Galar. Aí eu gostaria de abrir a opinião pra vocês, o microfone pra vocês, meus queridos, porque a gente teve 7 minutos de apresentação, 6 e pouquinho, 7 minutos de apresentação, que não revelaram tanta coisa, mas muita gente ficou tão feliz, ficou feliz com os anúncios, e muita gente ficou meio receosa também com os anúncios. E aí eu queria saber a opinião de vocês, porque eu já fiz alguns vídeos aqui, depois eu vou até comentar aqui por cima também a minha opinião, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês aí sobre o que vocês acharam sobre a revelação, sobre a região, sobre os starters, sobre o que foi mostrado pra gente aí, por favor. Quem começa? Liberdade aqui. Mas eu sinceramente não esperava que fossem revelar tanto, eu achei que fosse Sério, eu tava, assim, desesperançoso. Eu achei que fosse só o título, eu falei na live lá naquele dia. Mas, enfim, eu gostei muito de ter visto as imagens da região. Elas deram uma melhorada significativa. Acho que ainda tem muito pra melhorar, mas já é um início, infelizmente, né? Não, provavelmente, pelo jeito, não vai ser tudo. Mas nós já temos um início aí, um indício de que vai melhorar, coisas novas estão por vir, assim, digo em quesito mais do gráfico mesmo. Correto. E, cara, nossa, esses três iniciais, mano, no começo eu também não tava gostando muito do macaquinho. Pra mim, tipo, o Sobo e o Scarbunny, eles estavam um nível acima do grupo, sabe? Uhum. Eu tava achando que eles estavam, assim, realmente um nível acima. Mas, sei lá, sabe, eu acho que é de ver e rever a imagem, sabe, você vai se acostumando, né? E, cara, hoje pra mim, sei lá, os três são maravilhosinhos. Claro que eu vou puxar aqui como o Camaleão mandou no chat aqui que Sobo o maior. Eu concordo. Mas eu acho que, sei lá, os três iniciais estão muito bonitos, assim. Eu adorei os três, de verdade. E a região, nossa, todo, é um mapa, caramba, que mapa incrível, velho. Eu fiquei, o que mais me deu ansiedade pra ver o jogo é o mapa. O mapa dele me vendeu, sabe? Conseguiu me vender. Eu acho, assim, que aquele mapa, eu concordo total com o que o Bruno disse, né? Tem aqueles Diglets, eu quero saber se eles vão revelar o mistério, o que, que tem debaixo dos Diglets naquela região. Mas, assim, eu achei, assim, que eles estão escondendo muita coisa, assim. Foi uma primeira view, né, que a gente teve da região, tal, de Galar. Falo Galar, não sei se é Galar, Galar, mas... Tanto faz. O importante é que a gente... O importante é o que tá no nosso coração. O sotaque britânico, desculpa aí, galera. Mas, assim, eu acho que eles revelaram tanta coisa nesse primeiro minuto, que na verdade foi um minuto só, né, de gameplay. Teve mais tempo que eles introduziram os iniciais e tal. Mas, assim, foi um minuto pra eles mostrarem, assim, o básico, né, o que a gente queria ver. Só que ainda eles estão escondendo muita coisa e eu acho que, assim, eu ainda tô muito esperançoso que muita coisa do que a gente pediu, né, e os próprios desenvolvedores falaram, vão ser reveladas ainda. É, eu concordo. Que concordo. Nem o Divi. Que nem o Divi. Ah, tem que ter Divi, né? Tem que ter Divi. Se tiver Divi, tá errado. Não tem água, não tem problema. Vamos dar um jeito. Agora é two less water agora. É verdade, né? Vai dar Divi nos laguinhos lá. É da Divi nos laguinhos. E você, Ray, o que você achou dos rolês? Velho, tendo berry já me agrada. Eu só quero minhas berry, plantar minhas fazendinhas de berry e era isso. Não, brincadeira da parte. Eu achei bem bacana, tá muito legal. Eu concordo com os guris com relação ao mapa. Só achei o mapa um pouco linear, já que a gente tá acostumado a dar mais voltas, né? Até agora, com relação aos mapas. Esse daí eu já achei um pouquinho mais linear. Tipo, só sobe, segue reto toda a vida e vai indo até chegar na liga, sabe? Sim, sim. Os iniciais também estão muito fofinhos. Eu tô tentando não criar muitas expectativas com o inicial de fogo, né? Porque como todos nós sabemos, pode... Exato. Roda a roleta aí pra ver se não cai um firefight aí de novo. Então eu só tô... Não tô criando expectativas. A princípio eu tô team solo aí, bem felizinha, meio monotype water e era isso mesmo. É verdade. Nessa hora não tem ateu, né? Todo mundo reza pra... Também, não, Firefight não, Firefight não. A gente seus nos ajude. E você, meu querido Marquinhos? Olha, acho que eu fiquei bem impressionado no começo, quando saiu o trailer, assim, aqueles primeiros frames, sabe? Uhum. Aquela distância toda, dando a sensação que poderia ser um possível mundo aberto. Eu criei essa expectativa, me julguem. Uhum. Mas eu não sei, eu acho que ainda, tipo assim, é muito cedo pra falar, porque... A gente viu, talvez tem muita coisa que eles não revelaram. Eu senti o trailer completamente capado, não tem muita coisa ali. Mas eu também percebi que o mapa, né? Inclusive quando a gente tava conversando recentemente sobre não ter Pokémon Center no mapa. Então, assim, me faz acreditar que muita coisa não está no mapa, entendeu? Sim, sim, sim. Uhum. Então, eu creio que tem muita coisa que a gente vai explorar ainda nesse mapa. E eu acredito que foi uma estratégia deles de não liberar tanta informação assim pra que a gente fique criando teoria e fica fermentando todas essas coisas. Mas eu gostei bastante. E eu tô de Sobble. Eu fui com o coelhinho na Scarbunny de prima, assim, porque eu gosto de coelhos e tal. Uhum. Mas aí eu, tipo assim, sabe quando você para pra pensar e olha, cara... É o Sobble, então eu tô Team Sobble. Desculpa o Grook. Não, pior que eu já, assim, quando eu vi o trailer a princípio, quando eu vi os iniciais, né, eu pensei também, nossa, eu acho que eu vou de Scorbunny, dessa vez eu vou de fogo, é, só que é típico, não é comum eu ir de fogo, né? Mas aí eu, conforme foi passando o tempo, eu fui pensando assim, nossa, eu achei ele tão simplesinho, tá ligado, tipo, no fim das contas, eu achei ele, é bonitinho, mas miserável. Meio genérico. Aí eu gostei mais do Sobble e do Grook. O Grook que foi o que eu achei mais estranho de primeiro, assim, eu comecei a gostar bastante depois. E provavelmente eu vou com ele. Vai depender muito também do que eles vão fazer, né, com os iniciais, né? E como vocês também disseram, eu também me impressionei de cara um pouquinho, assim, tipo, caraca, né, que... Caraca, estamos... O que estamos vendo aqui, né? De cara. Só que... E aí depois a gente vai vendo mais ou menos o que acontece ali e tal. Como ele é pouco tempo, a gente só vai realmente tendo uma noção melhor depois que a gente reassiste, né? O trailer e tal. E ver melhor o que ele parece ser, né? Mas eu também estava... Assim, eu estava com uma expectativa baixa pra... Né, pra o que ia ser no fim das contas. Mas então não fiquei chateado com o que eu vi. A não ser um detalhezinho ou outro, né, gráfico. A gente comentou também na live no dia que algumas coisinhas estavam meio estranhas. Tipo uma pokebola. Tem um shot numa pokebola na neve que tá muito paia. Você vê tipo o contraste, ele tá todo cagado. As sombras, eles continuam fazendo alguma coisa errada nas sombras, que elas são todas bugadas. E a sombra projetada no chão, tá ligado? Dos personagens, das pokebolas e dos coisinhas. Eu sempre acho muito estranho, mas eu acho que uma coisa que eu até comentei, eu não lembro com quem que eu comentei isso, depois eu testei isso e fiz, né, tipo, fiz o teste, eu peguei o trailer e coloquei no Switch, tá ligado? Tipo, eu joguei o trailer e ficou melhor do que eu esperava, tá ligado? Tipo, a impressão dele tá na telinha assim, como ele é um pouquinho mais compacto, os cenários de fora, assim, principalmente, eu achei que ficaram muito bonitos. É lógico, tirando o que eu acho que ficou meio paia mesmo é quando ele dá um zoom muito grande nos personagens, que aí você vê os poligonão, tá ligado? Isso eu acho muito, muito triste que isso role. Mas eu, no geral, eu gostei bastante do que eu vi. E você acha que... Eu acho não, assim, eles meio que desenvolveram um novo jogo ainda baseado para um portátil, né? Assim, pensando na tela menor do Switch. Eu não sei se a intenção deles é desenvolver... Por mais que o Switch seja híbrido, né? Não sei se a intenção deles é desenvolver algo talvez extremamente feito para televisão, né? Também tem essa questão. É, eu não entendo também. Eu tive essa impressão com Let's Go, de que, tipo, no modo portátil ele ficava melhor. E eu estou tendo essa pequena impressão também com Sword and Shield. Mas eu não sei o que vocês acham. Vocês acham que... Porque, assim, pra mim faz sentido eles desenvolverem um jogo de portátil, ou continuar desenvolvendo um jogo de portátil pra... pro que eles estão acostumados, né? É, pelo menos num primeiro momento, eu acho que talvez a ordem deve ser, gente, vamos ficar aqui. Não vamos, né? Não vamos querer talvez inventar demais. Até porque a gente sabe que essa galerinha, nossa, é extremamente conservadora, assim, nos quesitos de produção de jogos. Então acho que talvez pode ter sido realmente uma questão assim de, vamos continuar nesse caminho aqui, e a gente vai fazer uns testinhos aqui, ali e tal, pra ver como que fica aí. Sim. É, eu sinto que eles fazem um pouco isso mesmo. Tipo, é aquele negócio que o Camaleão já tinha comentado deles andarem a passo de tartaruga, né? Você sempre fala isso. E é bem isso mesmo, né? Que, tipo, tem coisas que eles vão no mais safe, né? Que, tipo, eles não se arriscam tanto assim. Mas isso aí eu acho que depois a gente vai até abordar melhor no um pouquinho mais pra frente. O Marcos comentou alguma coisa sobre o mapa ter, tipo, não ter o centro Pokémon e tal. E é verdade, eu lembro que a gente comentou isso na live dele. Sim. E, tipo... Realmente, quando eu vi o trailer, assim, eu fui olhar o mapa, né, a gente vai comparar as coisas, assim, e, tipo, depois que eu me toquei que não tinha o centro Pokémon, eu fui olhar aquela cidade da Rota 1, né, pós-Rota 1, e não... Sim, tem lá só... Tem o centro. É, lá tem o centro e tem outras casas que não aparecem também no mapa, então, tipo, a impressão que eu tenho é que, diferente das outras gerações, esse mapa, ele tá muito mais simbólico do que mostrando o que realmente é, sabe? Ele tá muito mais, tipo, mostrando assim, ó, é mais ou menos isso aqui, mas isso aqui é bem por cima do que realmente é, tá ligado? E eu não sei se isso é bom, assim, é bom é, mas eu não sei se isso é, tipo, bom no sentido de expectativa, né? Porque, por exemplo, a primeira cidade, ela tem algumas casas a mais. E a cidade maior, será que ela vai ser muito maior, ou será que ela vai ser mais ou menos do que tá ali, só que um pouquinho só a mais, tá ligado? tipo, uhum, qual que é a proporção. A gente não sabe direito a escala ainda, né, do mapa. É, sim, sim. Exato. Tem a questão, assim, do que é explorável, né? Pode ser que eles colocaram só os pontos principais dos jogos, que vão ser, né, assim, as casas que são realmente importantes, e eles tenham retirado o resto que é mais coisa insignificante. Sim. O que também, às vezes, pode ser ruim, porque pode ser que eles enchem um mapa, realmente, de coisas, o jogo, né, de coisas de casas e de algumas coisinhas a mais que não tem no mapa, só que essas coisas são mais pra gráfico do que alguma coisa realmente que faça alguma diferença no jogo também. Sim, sim. Não querendo ser pessimista. É, não, mas eu acho que é mais ou menos... É porque aquele negócio que o Camarão também comentou de mundo aberto, né? Tipo, porque, querendo ou não, a gente... Não é, eu acho que não é nem só uma culpa dos rumores isso, saca? De, tipo, das pessoas uh-huh. esperarem um pouco de mundo aberto. Porque boa parte dos jogos realmente estão indo pra essa leva, né? Tipo, o Zelda aí pra isso não é um acaso. Uh-huh. É porque realmente é uma constante. Tipo, aos poucos a maior parte dos jogos vão partindo pra esse lado. Então é meio que normal esperar um pouco isso também. Só que dá pra ver uh-huh. nesse... Pelo menos dá a impressão, né? Que, tipo, não é que nem o Rei Leão, né? Tipo, você... tudo que o sol toca é seu, tá ligado? Não é bem assim, saca? Tipo, dá pra ver que você tem uma área ali que você vai poder explorar e tem coisa que você não vai poder explorar. Eu espero que tenha bastante coisa realmente pra explorar, mas a primeira impressão que dá é que não tem, né? Que, tipo, ele não vai ser que nem Sun e Moon, que é muito limitado e são poucas áreas realmente exploráveis, bem exploráveis, mas ele, ao mesmo tempo, ele não vai ser, tipo, full explorável, tá ligado? Que é o que um pouco a galera tava esperando um pouquinho, realmente. Uhum, é o que realmente parece, assim. E até puxando o ponto do que a Ray disse, assim, eu tava numa discussão até com o Nicolas uns dias atrás, acho que a gente tava conversando em relação ao mapa, o que a gente tinha visto, os caminhos e tudo mais. Sim. E realmente, tipo, a primeira vista, assim, ele parece bem linear. Mas depois, quando você para pra ver, eu até peguei o mapa, assim, e fiz os caminhos que são facilmente observáveis, né? Dá pra você olhar e bater o olho e ver pra onde que vai e tudo mais. Sim. E eu comecei a traçar umas rotas, assim, e, por exemplo, essa primeira cidade grande ali, que tem total cara de Revolução Industrial. Sim. Cara, umas três entradas e saídas, sabe? Sim, exatamente. Então ela pode muito bem ser, tipo, Lumioso, que você, sei lá, pode entrar uma vez, mas talvez você não possa explorar ela toda, depois você possa... Você tem que sair por um canto, vai dar mal volta pra voltar pra outra área, ou então você vai entrar em uma vez e aí, sabe? Dá pra brincar, assim, dá pra fazer muita coisa com as opções que tem. Porque tem muitas cidades que não tem só, realmente, duas rotas, né? Que seria uma entrada e uma saída, assim. É, tem mais do que isso, tem mais conexões. Então, apesar de ele estar num sentido mais linear, ele tem muito mais conexões entre as cidades, assim, me pareceu pelo mapa. E sim, claro, sim, que a gente volta naquela questão. O mapa não necessariamente ele representa, né, tudo que tá ali, porque a gente não sabe a escala. A cidade do interior ali, a primeira rota, parece que tá às vezes maior que outras cidades grandes. Duas casas dela dá, sei lá, 15 casas das outras cidades. Sim. Então tá bem desacertado, assim. Acho que a gente vai ter que esperar realmente pra ver e esperar pelo menos mais trailers. Não, com certeza, com certeza. Concordando também com o Bruno, é até engraçado, logicamente não vou querer hypar com questão de remake, mas eu senti que o mapa me lembra muito o de Sinnoh, assim, em alguns aspectos. Porque o de Sinnoh tinha muitos... Miserável. Muitos... Ai. Não, mas é sério. Eu confirmei. Porque ele tinha muitas rotas e muitos caminhos também, assim, nesse sentido, né? É, tipo, a primeira vez que você joga Sinnoh, você fica meio perdido em algum momento ali do jogo. Muito. Você fica um pouquinho perdido. E Galar tem um pouquinho disso, assim, né? Também tem uma coisa bem interessante que eu percebi, foi até engraçado, que eu até brinquei, acho que com o Nicolas uns dias atrás, falando que cada dia que eu olhava o mapa, aparecia uma coisa nova pra mim, tipo... coisas novas vão aparecendo, é mágico esse mapa. Pois é. Eles dão em nada. Sim, sim. Sim, claro. É que, tipo, aquele negócio, o mapa ele pode ser linear, mas nada impede a Nintendo de ter que fazer o player zigue-zaguear do jeito que ela quiser. Isso. Pra poder cumprir os objetivos e chegar lá. Exatamente, também tem muito ponto. É, porque dali daquela... Tem aquela primeira cidadezinha lá depois da... Que supostamente é a Rota 1, né? Que tem o bagulho de trem. Então a gente espera, né? Que a gente vá de trem pra aquela cidade industrial, provavelmente. Vai ser tipo um tutorial ali, aquela parte. Tipo, que nem a escolinha de Saimon, saca? Que você faz os rolezinhos e depois vai pra uma cidade maior. É, e aí depois você vai de trem pra lá, provavelmente. E aí de lá você vai fazendo várias, entre aspas, quests. Não são necessariamente quests que eu, no sentido de RPG tradicional, né? Mas você tem que fazer... Você tem que ir pra alguns caminhos primeiro, realmente. Pra mim faz muito sentido isso, que nem o Bruno falou, do ser tipo uma Lumiosa, assim, né? Que tem um caminho primário e você não tem acesso a outra área da cidade pra ir pra outro lugar depois, né? Pra mim faz bastante sentido ser isso. Ou ser algo parecido com isso. E o backtracking, eu gostaria, porque, por exemplo, se a gente compara com o Lumiosa, também é um pouco complicado, porque Kalos tem muita cidade. Então, tipo, até você chegar em Lumiosa, tem bastante coisa pra ser feita. Você passa em algumas cidades antes. Só que aqui não, aqui a gente tem relativamente pouca cidade. Então, acho que são... Eu tinha contado por cima, são 8 ou 9 cidades. Que dá pra ver no mapa, pelo menos, né? Pode ser que tenha mais também, né? Só que o fato de ter pouca cidade pode indicar que eles realmente façam esse negócio de zigue-zague. Tipo, façam um backtrack pra... Você perde bastante tempo ali no começo. Tem aquela floresta que provavelmente talvez você acesse logo no começo também. Seja uma parte do começo do jogo. E depois você vai pra lá e aí, tipo, já é... Sei lá, até você chegar naquela cidade já gastou umas 2 horas, tá ligado? 3 horas de jogo. Ainda mais que... se der aquela forçada tipo a Lula que te faz meia hora pra pegar só o inicial, né? É verdade. Isso aí, foi triste esse começo mesmo, mas beleza. Eu também hypar assim que nem o Dani, mas assim, ensinou a gente tinha uma floresta ali, né, perto também da primeira rota. Mas sempre tem uma floresta ali perto da primeira rota. Mas uma floresta relevante, você entendeu o que eu quis dizer ali? É um caminho alternativo que você não vai pra frente, é só um caminho ali escondido perto de casa. É, boa. É também interessante que o espaçamento entre algumas rotas e algumas, digamos, cidades, né, entre aspas, é bem distante também, né? A gente tava até conversando sobre, um pouquinho antes do cast, sobre aquela, não sei se é rota ou alguma coisa assim, que tem aqueles lagos e tal. E também eu não sei o que a Game Freak tá esperando colocar nisso, mas pra mim eles aumentaram as rotas, diminuíram um pouco a quantidade de cidades, mas pra dar aquela ilusão mais de um jogo mais explorável, digamos assim. Sim, sim. É verdade, a gente tava trocando uma ideia sobre esse negócio de exploração barra tamanho de mapa, né? Porque assim, a gente, conforme vai passando o tempo, a gente tende a querer mapas maiores e tudo mais. E não é necessariamente o tamanho, tipo, a quantidade de rota, a quantidade de cidade que vai fazer o jogo ser melhor, tipo, ou se o jogo ser mundo aberto, que vai fazer ele ser bom, né? Tipo, a gente, pelo menos eu, né? Eu tenho... Vamos supor que sejam poucas rotas e sejam poucas cidades, mas que cada uma delas tenha bastante coisa pra ser feita, cada uma delas tenha bastante coisa pra ser explorada, bastante personagem, talvez sidequest, que é uma coisa que eles estavam investindo em outra Sun e Ultramon. Isso pra mim deixaria o jogo muito mais divertido do que literalmente ter, tipo, 200 cidades e você nunca, tipo, passar em uma delas e nunca mais voltar, tá ligado? Eu gostaria de ver muito mais um negócio mais explorável, que você, tipo, interage mais com os personagens, que é uma coisa que eu vi eles tentando, assim, muito por cima em Saimon, mas alguns lugares eles acertam e alguns lugares não acertam tanto assim, sabe? Pois é, tendo a concordar com você. Eu acho que colocar mais história e mais coisas, missões, enfim, qualquer coisa assim do tipo observar, explorar, acho que ajuda muito mais a dar uma dimensão maior pro mapa e voltar e tal, sabe? Isso ajuda, entre aspas, a tornar o mapa maior do que você só simplesmente chega na cidade, visita 2-3 casinhas, passa no Pokémon Center pra se curar e avança, sabe? Exato. Porque, enfim, tudo bem que faz sentido, porque, né, de certa forma existem vilarejos por aí, existem, mas, né, tipo... Exatamente. Podia pelo menos dar alguma coisinha assim pra você fazer ali, cumprir uma missão pra alguém, pegar um Pokémon de alguém que fugiu em algum canto, qualquer coisa desse tipo, sabe? Sim, É legalzinho, ajuda e agrega. E nas primeiras gerações já tinha um pouco isso, né? Tipo, no meio por cima, mas tinha, tipo, o maluquinho lá do Shuggle, tá ligado? Pô, todo mundo lembra do bagulho do Shuggle. Que era legal, tá ligado? Era uma coisinha, um detalhezinho que fazia a região ficar um pouquinho mais rica, né? Verdade. Acho que a quest em Lavender também é interessante. É verdade. Pegar o... eu acho isso bacana. Mas eu vejo como um problema grande, assim, em Pokémon, que eles têm dificuldades de criar esse tipo de quest, porque tipo de prêmio que você vai receber é meio, tipo, fútil. O Pokémon não tem essa coisa, tipo assim, nossa, se eu fizer isso, eu vou ganhar isso, entendeu? Talvez seria interessante se eles começassem a usar pra, sei lá, acessórios e coisas pro seu personagem. É, e aí seja interessante pra você fazer tipo de quest. Mas, por exemplo, eu em Sun Moon mesmo, as side quests que tinham, eu achei elas bem... Então, eu gosto das side quests de Ultra Central Moon, porque elas, tipo, fazem eu ter mais alguma coisa pra fazer naquele lugar, mas elas são bem, bem simplesinhas mesmo. Geralmente dá ou dinheiro, ou uns negócios bem nada a ver. Tipo, isso realmente não é recompensa muito boa, realmente não. Ah, eu gostava daquela quest de capturar o Farfetch de Helix Forest. É verdade, isso é um bom exemplo. Ela é divertida. Ela é obrigatória, né, realmente, mas... mas ela é um bom exemplo de, tipo, quest que te recompensa, né? Porque você ganhou um HM, tá ligado? Que é um bagulho que você precisa passar. Você pode prosseguir também com a história, então. Exato. Então E fora que é um puzzle bem bacaninho, assim, de vocês fazer. Tipo, no Gold Silver, ela é mais simples. Mas já no Heart Gold Soul Silver ali, se você não pegar amanhã rápido, talvez você passe uns 10 minutos ali, uns 15 minutos perdido. Caramba, mas eu vou na direção do Farfetch, ele foge, porra, sabe, tipo... É verdade, tem um quê de puzzle. É verdade, verdade. O Heart Gold Soul Silver dá uma melhoradinha no puzzle, verdade. Agora, uma coisa que assim, a gente olha muito mapa, né? Fica olhando assim, meu Deus, o que tem esses mapas aqui e tal. Vou até ver se eu consigo abrir o mapa aqui. Até pra eu... Vamos lá, mapa, Galar. Eu até já abri o meu aqui pra ficar bizarriando. Só pra deixar aqui. Eu também. Tipo, vamos abrir aqui. Porque assim, o mapa de Galar, que nem a gente comentou, ele é meio linear. Tipo, aliás, a gente não sabe se ele é linear, mas ele tem uma carinha de linear, realmente, que você vai de baixo pra cima. Diferente se você vai fazer zigue-zague ou não. Você vai de baixo pra cima. Mas tipo, eu acho muito peculiar o fato de que a gente, quando a gente foi caçando as informações, assim, todo mundo achou aqueles 5 ginásios, né? Que aparecem no trailer e tal. E além do número ser peculiar, eu achei eles bem perto um do outro, sabe? Tipo, assim, entre aspas, né? A gente não sabe bem a escala, mas... fica bem na região ali, praticamente central, digamos. É, ele fica basicamente nessa meiuca, acima dessa cidade industrial e ali abaixo da cadeia de montanha, né? Que provavelmente vai ser a boa parte do jogo, né? Isso parece ser, pelo menos. A boa parte do jogo vai ser nisso. Mas eu acho peculiar, sabe? Tipo, tanto a quantidade de ginásios, porque a gente não sabe como é que vai ser ainda os ginásios, né? Porque depois de Alola, meio que pode ser qualquer coisa, literalmente. Tipo, não é necessariamente um ginásio tradicional. Mas e a quantidade deles e a proximidade, assim, localização entre eles ali, que eu achei bem peculiar. Vocês têm alguma ideia? Vocês gostariam que fosse alguma coisa em específico? Vocês acham que... Vocês gostam da ideia de ter menos ginásio? Ou vocês acham... Eu não gosto. Eu acho que deveria manter esse padrão. Mas assim, é muito difícil porque você tá nas cegas, né? Então, como que eu vou saber, de fato, como é que vai ser? Tipo, posso falar, eu queria os 8 clássicos daquele estilão. Mas aí os 5 tem uma coisa diferente, né? E tipo assim, se você for parar pra pensar nas possibilidades, você vai viajar horrores. Por exemplo, igual aquele dia que eu tinha te falado. O símbolo que fica ali na frente do ginásio, tipo, te coloca em questão o tempo todo, entendeu? Tipo, que diabos é isso? Eu acho que o pior do símbolo não é ele nem ser só tá aí na frente do ginásio. Porque se ele estivesse na frente do ginásio, beleza, mas ele tá no logo japonês, né? E aí que pega o bicho também. Né? também. O bagulho tá lá, é meio estranho, né? Tipo, deve ser. Será que tem alguma mecânica? Dá uma certa relevância pra ele. É, então, tem algumas coisas meio estranhas. Realmente, tipo, é muito cedo pra gente conseguir... A primeira vista, eu confesso também que eu não gosto muito da ideia de 5 ginásios. Mas vai que é bom, né? E vai que tem 8 também, a gente não sabe, né? Não é que são 8, na verdade. É, são escondidas, né? Existe essa possibilidade. O que eu gosto muito, assim, é da possibilidade, por exemplo, teve um vídeo que o Camaleão fez analisando ali o mapa, e ele apontou aquela cidade lá industrial do meio e aquela que tem uma fortaleza em volta, que tem duas torres que poderiam ser... Sim. é, mais dois ginásios, outro lá que parece uma rosa lá pra cima, é, que também poderia ser mais um. É, acho que seria interessante, talvez, de repente, sabe, você coloca como, de repente, seguem o mesmo estilo, porque X motivo e os outros, outro Y motivo. Sim, sim. É, pode ajudar, de repente, a construir uma história. Na verdade, o que eu mais gostaria de ver eram mais de 8 ginásios e você, tipo, vai pra 8 e faz o que quiser. Mas aí já entra na conversa de mundo aberto, sabe? Sim, sim, sim, sim. Uhum. Enfim. Mas eu acho que diminuir, não me agrada não, cara. Cê, sabe que cê, ainda tem até outra possibilidade? Porque, assim, eles falaram que você vai poder ir nos ginásios, mas eles não falaram que aquilo lá é um ginásio. Tipo, a gente tem a impressão que aquilo lá é um ginásio. Mas se for um ginásio? Porque, assim, aquilo lá tá no mapa, mas o centro Pokémon não tá no mapa. E se tiver ginásios que não estão no mapa, tá ligado? É uma boa questão. É, porque, assim, eu acho... Eu também, quando a gente viu, a gente achou peculiar aquela torre, aquele prédio rosa, vermelho, lá em cima, lá naquela cidade de cima. E o que eu acho estranho é que, tipo, os outros ginásios, entre aspas, né, ginásio, vamos chamar aqui de ginásio, mas vocês entendem a dualidade da coisa, né? Esses ginásios, eles têm o símbolo de um tipo na frente, né? Aparentemente, pelo menos o de grama tem. Uhum. E cada um tem uma coloração. Só que esse não, ele tem o símbolo, o símbolozinho lá, né? Tipo, aquela bolotinha na frente. Da liga, entre aspas. É, tipo, ele, assim, se a gente for olhar com a ótica nossa atual, ele parece até uma, como se fosse uma Elite Four, tá ligado? Só que ele não parece ser grande o suficiente pra ser uma Elite Four. Ao mesmo tempo. Então, eu fico pensando assim, será que esse negócio, porque tem o lance do futebol, tá ligado? Que a gente não sabe como é que vai funcionar, se isso vai ser realmente parte do ginásio, se eles estão separando as duas coisas, ou se vai ser que nem a Lula. E assim, posso falar até mais, o futebol é outro rolê que acho que a gente meio que teorizou, porque beleza, tem um menino entrando no ginásio de novo, entre aspas, com uniforme, mas sabe, não tem nenhuma referência direta à bola ou qualquer outra coisa. É tipo, verdade, assim. Verdade. Ele tá com uma roupa de futebol. A gente assumiu que é um futebol, né? É verdade, tem isso também. Isso, A gente assume que é futebol pela lógica, né? Mas eles também não falaram realmente se vai ser, né? Até porque tem aquela luta com o Tiranitar lá no trailer, mostra um campinho, né? Então, às vezes é uma modalidade de batalha, né? Necessariamente um futebol, né? Necessariamente. E até porque pode ser que esse negócio do Tiranitar seja lá no ginásio, no estádio de grama, né? E aí por isso que tem um campo de grama. Pode ser que de repente nos outros negocinhos seja outra coisa que não tem nada a ver com futebol mesmo. É isso. Mas, isso se for lá, né? Porque um Tiranitar ali no... ali parece ser... ali, vamos supor, é verdade. Só se eles fizerem realmente um negócio bem, tipo, você vai pra cima, depois vai pra... Sabe, tipo, não colocar uma ordem específica, mas pela lógica ali parece que o de grama é um dos primeiros que você vai ter acesso, né? Então, mas eu gostei dessa lógica, porque no ginásio de grama, não é Pokémon de grama, você leva um de grama pra ganhar. Eu gostei dessa lógica do bem. É, mas a ideia é da hora, a ideia é da hora. Só nosso futuro site. Engraçado. Não, que isso. Até concordando assim com o que vocês estavam falando, o mapa, eu dividi ele em três partes, né? Até depois de ver também o vídeo do camaleão e tal, sobre os ginásios. E assim, se você for ver, parece que os ginásios estão concentrados, de repente, na parte do meio, né, de Galar. Que é a parte primária, que é a primeira parte que tem as cidadezinhas. E lá em cima tem aquela parte que é aquela cidadezona, que parece que é Londres e tal, né? Sim. Eu imaginei também uma coisa assim, não sei se pode ser, mas... que tenham pequenos desafios que você tem que cumprir no início do jogo. A partir desses pequenos desafios, você é convocado a vencer os 5 ginásios. E a partir disso, você tem um outro desafio a ser feito na cidade grande. E aí sim você enfrenta a Elite Four. Tipo, eles talvez incluíram o ginásio, mas não deixaram de incluir, de repente, aquela jogabilidade que tinha a Lola, sabe? Dos Trials. É uma possibilidade também. É, eles falaram ginásio, mas eu fico com isso também na cabeça. Porque eu acho que, tipo, seria o caminho mais fácil voltar pros ginásios? Seria. Tipo, vamos voltar pros ginásios. Mas eu acho que não vai ser, sabe, tipo, voltar pros ginásios. Porque o Kanto já fez isso de novo, né? Tipo, com Let's Go. E apesar de ser o arroz com feijão, eu não sei se... Aí que entra aquela dúvida, né? Tipo, será que a gente tá superestimando a Game Freak ou a gente tá subestimando eles, tá ligado? É, tipo, essa é uma peculiaridade, né? Tipo, a gente não saber exatamente o que eles vão fazer. Porque a Lola foi bem diferente mesmo, né? Assim, bem diferente em conceito, porque na prática não muda tanto, é assim, exatamente, né? A mesma coisa. É, então talvez na prática não mude tanto ainda, mas no conceito ele seja bem diferente mesmo. Eu acho que, tipo assim, o lance da roupa, eu não sei, talvez a característica da região em si seja que eles têm a perspectiva que batalhas Pokémon são muito mais como um esporte, entendeu? Ah. Então, tipo, talvez não tenha influência nenhuma com bola ou qualquer outro esporte em si. Talvez, tipo assim, ah, eu vou fazer uma batalha Pokémon, eu vou colocar a minha roupa, entendeu? Pra, sei lá, como se fosse bater, jogar um futebol, mas eu vou fazer uma batalha Pokémon. É verdade, e aquela é a minha roupa de batalha Pokémon, entendeu? Então, é, tipo assim, se for um esporte, a batalha Pokémon dentro da região faz sentido, entendeu? Você ter um uniforme, sabe? Faria mais sentido ainda se você tiver um time, né? Que é, aí eu ia falar exatamente isso. Porque na roupinha lá do personagem, além de ter o símbolo, que eu achei peculiar a luva que ele tem. Porque, tipo, eu não lembro onde foi que eu mandei. Se foi no Discord, se eu mandei pra alguém em particular, não sei. Porque eu até pesquisei, tipo, onde que a galera usa essa luva geralmente em esporte, tá ligado? E, tipo, tem poucos esportes que usam essa luva, mas o fato dele usar numa mão só, dá a impressão que, tipo, assim, no futebol você não usa essa luva. Você usa só a chuteira. É, então, não. Provavelmente, tipo, é ligado à Pokébola, porque o maluco, ele pega a Pokébola e joga, tá ligado? Sim. É a lógica, né? E ele entra no estádio, depois tem a cena do Tiranitar lá e tal, com o símbolo lá do fundo, né? Que é tipo, parece um torneio, alguma coisa assim. Então faz sentido mesmo ele ser um negócio de time, assim, ou se não de time, pra mim eu gostaria muito de ver time. Talvez até ligado ao lance da. Vamos supor. Razões. É, RPGs tradicionais, alguns te fazem seguir um. Tipo, por exemplo, Fire Emblem. Eu sei que tem, eu não sei, não joguei Fire Emblem, então eu não tenho certeza, mas eu sei que tem um negócio lá das casas e tal. E se forem, ao invés de casas, forem times mesmo, né? Tipo, escudos Sim. de time, né? Isso faria sentido, seria interessante. Sim. Mas, assim. Eu acho interessante, até porque, tipo, aquele número nas costas pode ser um indicador que, sei lá, você não é o único, entendeu? Sim, com certeza. Então, faria sentido que aquela camiseta com aquele número te puxasse pra um lance de time mesmo, né? Mas é difícil entender como eles vão encaixar. Agora, como você puxou o lance da luva, assim, pode ser a maior fanficada do universo, veremos, mas talvez na luva esteja concentrada a mecânica. Tipo assim, daquele símbolo. É verdade. Entendeu? Eles então, tipo assim, talvez você use aquela mecânica dentro do estádio. Talvez você não use ela sempre. Ou só use lá. Faria sentido. Entendeu? Porque o. Diferente do Mega Ring, do. É Z-Ring? Eu não lembro o nome do Z-Ring. Z-Ring. Você ganha logo no começo do jogo, mas você usa a torta e a direita, né? Sim. E eu acho que isso dá uma. É legal, mas eu acho que isso não parece. As Megas eu acho que até eram mais chamativas, mas eu acho que o Z-Move ele ficou meio. Não, é porque agora, sabe, tipo, no símbolo, aí a gente parte pra teoria, né, isso que é foda, né, mas a gente pensa nas coisas, a gente vai pensando, complicado. É foda, né, mas tem aquele símbolo, né, o símbolo, a parte vermelha, a parte azul e tem três negocinhos, né. Então, às vezes ele. Não, às vezes o que ele muda é, tipo, alguma coisa relacionada à estratégia de jogo, ou estratégia de time, alguma coisa assim. Seria interessante, talvez, se alguma coisa assim. Não sei se eu consegui expressar muito. Não sei se eu consegui expressar muito bem o que eu pensei, tá ligado? Mas. Deixa aí, galera, se a galera entendeu ou não. Olha, só pra finalizar esse lance, pra não fugir da cabeça. Uhum. Tipo assim, uma coisa que eu acho que dá pra puxar. Um exemplo, tá? Não tô dizendo que vai ser isso, mas. Por exemplo, no Yu-Gi-Oh! Quando ele vai lá e no negócio do Kai. Aí o Kaiba construiu todo aquele bagulho pra ele colocar no braço e fazer aquele bagulho, entendeu? Então, tipo assim, não tô dizendo que vai ser a mesma coisa, mas talvez a pegada é a mesma, entendeu? Você veste aquela luva e talvez tenha algum propósito da luva em si. Eu não acho que a luva é um acessório tão meh, sabe? Tipo, talvez ela faça parte do uniforme, tal, né? É, mas talvez a luva tenha algum propósito muito maior, assim. Lógico, né? Pode ser um acessório bem, tipo assim, estou aqui porque sim, mas... É, ele pode ser como pode não ser, né? Assim, eu não lembro quando que foi, tanto em XY quanto em Alola, quando que foi revelado, assim, quanto tempo demorou pra eles revelarem as Megas e os Emoves? Não demorou tanto, assim, né? Demorou um pouquinho, mas não foi tanto. Não foi tanto, não. Porque eu lembro que no Mundial eles revelaram o Mega Kangaskhan na época do XY. É verdade. Então eu acho que, tipo, já tinha revelações antes, porque ela não, o Mega Kangaskhan não foi o inédito. É, eu não lembro quem foi a primeira Mega Evolução revelada, mas eu lembro que já no Mundial eles já haviam revelado o Mega Kangaskhan. Os Z-Move eles revelaram em breve também, logo depois, assim. Se bem que as coisas que saíram de Sun Moon foi revelado em fevereiro, né, no aniversário. Sim. E aí só saiu novidade mesmo de Sun Moon em maio. XY foi em janeiro, né? Eu lembro que foi bem no início do ano. Foi bem no início. Foi bem no começo. Verdade. XY ainda saía algumas coisas aqui ali na Corocoro, né? Tinha uma coisinha. Eu acho que as Mega saíram se pá, hein? Tipo, eu lembro de ter. Eu acho que eu lembro vagamente do Mega Lucario e de outros Pokémon. Eu acho que tinha Mega Ampharos também. Tinha alguma coisa assim. Eu lembro de alguns Pokémon parecerem juntos, assim, mas eu não lembro muito bem também, não. Mas... eu lembro que o Mega Mewtwo foi o primeiro, que surgiu primeiro só o vídeo dele e depois, uns dias depois, lá, saiu a Mega Evolution, né? A ideia. Tal. É, só que a gente não sabia o que era ainda, né? Que eles anunciaram. É, foi no filme, né? Acho que no negócio do filme, não foi? Foi o negócio do filme. É aquele vazamento que teve do design dele, depois eles anunciaram o filme do... qual o filme que era? Era do Genesect? Era do Genesect. É. E aí tinha o Mega Mewtwo, mas eles não tinham falado o que era. E, aliás, nem no filme eles falam direito, né? No filme eles não falam o que é também. Eles só mudam de forma e é isso aí. Eles, né? Não têm dato, velho. Isso me irrita muito, assim. É. Tipo, é isso, tá bom? Yeah. Olha que legal, ele sabe fazer isso agora. Então explica muito, né? Mas é isso aí. Eu torço pra que seja bem usado dentro do modo principal da história. Não seja tipo contest, tá ligado? Que seja um negócio meio jogado assim. Tipo, o contest ele tá lá no modo principal. Você é obrigado, entre aspas, a fazer. Eu acho que você é obrigado a fazer um, pelo menos, né? Um só. Mas não. Mas de resto, você, tipo. Se você gostar, beleza. Eu fazia todo. É, então, em Horaza eu só fiz um, tá ligado? Eu só fiz aquele lá principal. Acho que eu nem ganhei, não lembro o que aconteceu também. E depois eu segui o baile. Mas em Rubi e Safira eu até jogava bastante contest. Mas eu gostei. Mas eu acho que, tipo. Algumas dessas coisinhas que eles colocam lá são legaizinhas como secundárias, mas ninguém muito liga muito no fim das contas. Eu acho que porque elas não têm tanta importância dentro da história, tá ligado? Eu acho que se elas tivessem importância dentro da região, como o ginásio tem, eu acho que seria da hora. É, o ideal é que pudesse meio que abranger todos os estilos de jogadores, né? Porque tem gente que gosta muito mais da parte contest do que ginásio. Então seria legal se realmente claro que não vai ser nesse jogo, né? Mas podia ter o rolê de e aí, o que você quer ser da sua vida? Ah, não, isso é um sonho, né? Jornada, e aí você vai comentar isso justo agora. Escolha o seu caminho. É lindo, mas seria muito legal, mas acho que é um dos features que eles colocam e depois eles removem e adeus. É, pois é, tem toda a cara disso mesmo. Não, esse bagulho vai ficar aqui só, é a vida. Sim. Mais uma coisa só sobre o esporte. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho assim, por exemplo, se tivesse alguma coisa com o futebol, eu acho que, assim... comercialmente, não me parece ser muito atrativo. Porque, por exemplo, vamos supor que eu não gosto de futebol. Eu não gosto de futebol, entendeu? Então, por exemplo, será que é interessante, tipo, uma pessoa que vai querer desafiar as coisas, ter, tipo assim, que aguentar a goela abaixo o futebol? Por mais que seja uma referência tosca, talvez, entendeu? Não, mas... por isso que eu acho que é melhor focar que o Batalha Pokémon é um esporte dentro da região... do que vai ter algum esporte dentro do estádio, entendeu? Sim, sim. Não, eu acho que faz mais sentido. E até acho que se for até pra puxar esporte, se for de uma forma orgânica, o melhor seria ter essa variação de esportes, né? O que exato. Também então. Sim, aí seria colocando aí como suposição. Aí seria legal. Até porque boa parte dos esportes que a gente tem aí tão difundidos no mundo, eles vêm em sua maioria da Inglaterra, porque... E eles são tão espalhados justamente porque a Inglaterra foi um país que, tipo, imperialista pra caramba lá no final do século XIX, através da sua evolução industrial, espalhar sua cultura, né, pro mundo. Sim. Então sim. Por isso que a gente tem o futebol tão forte aqui no Brasil, em boa parte dos mundos. Rugby é um futebol muito, um esporte muito representativo em diversos países. Tem tênis, que também é, tipo, o maior esporte de elite, mas ainda assim, tipo... É bem famoso, boxe e tudo mais, sabe? Então eles poderiam trabalhar com essa diferença de esporte, que seria mais legal. Sim. Acho que talvez trabalhar com futebol não seria, digamos, tão ruim, porque querendo ou não é o esporte mais popular. A ação de esportes traria talvez uma referência mais enriquecedora pra dentro do jogo, eu acho, assim. Porque realmente não ia ficar uma coisa mono, sabe? Sim, sim. Uhum. Ficar mais misturado e ficar mais abrangente, eu acho que é... Inclusive, eu acho que tem muito mais cara de algo de Pokémon do que focar em um único... Não, é isso que eu ia falar. Se for pra chutar em algo, o que deve ser isso, tá ligado? Deve ser um... eles tratarem mais como um negócio competitivo de esporte e tal, e é isso aí. Deve ser parte da cultura deles como esporte, é. Uhum. É interessante, assim, que tudo isso me lembrou um pouquinho aquele jogo, aquela side quest que tinha em Hard Gold Soul Silver, que tinha vários esportes também. O Pokémon. Pokéclon, né? Isso deu uma lembrada, assim, como se fosse uma evolução também, né? Não sei. É mais a cara mesmo de Pokémon ter alguma coisa mais assim. Mas eu acho que... Eu não sei. Pelo que o trailer mostrou, se você for ver a parte final, né, da gameplay, aparece um carinha entrando dentro do estádio. Sim, do estádio. E assim, eles criaram um grande finale, né? Uma sensação de que esperem que vai vir mais coisa. Eu acho que isso tá muito mais ligado realmente a alguma coisa do jogo principal mesmo do que alguma coisa no estilo contest e tal. Pelo menos isso eu espero. É, não, eu acho que tem razão. Acho que você tem razão. Eu gostaria, pelo menos, né, de que fosse assim. Mas se for também, né, é a vida. Se for também, depois a gente reclama. Ai, ai. Oh, uma coisa que eu... Mudando um pouco de alho pra bugalho, que a gente falou bastante dessa parte esportista. E a gente, como a gente comentou aqui, né, a gente tem... Relativamente saiu bastante informação no trailer, mas não foi o tanto pra gente conseguir ficar 5 horas falando só disso, né? Você tem certeza? Porque aí a gente cai muito no, na especulação, na teoria e etc. Mas, já que é pra entrar nessa parte de teoria, não sei o que lá, e especulação e tal, né? Tem uma coisa que eu gostaria muito de ver nesse jogo, que acho que a gente até comentou várias e várias vezes sobre isso, que são as regional variantes. E eu gostaria muito de ver Galar Forms nesse jogo. Vocês acham... Tendo o que a gente viu, vocês acham que é possível? Porque eu já tenho cá minhas dúvidas. Eu acho que não. Eu começo a achar também que não. Tá ligado? Gostaria de saber. Tenho quase certeza que não. Assim, eu acho que não, porque... Primeiro, se a gente for colocar a teoria de Kalos como concreta... Sim, correto. Aí eu já não acho que não tem mesmo. Porque se as duas forem grudadas... Sim. Porque Kalos não teve e ali tem. Ah, exato. Né? Sim, exatamente. Verdade. Então, poderia, tipo, ter. Assim, eu acho que ficaria as regionais focadas para regiões que fossem o extremo de tudo. Por exemplo, a Lola é uma região extremamente tropical. Entendeu? Então, beleza. Alguns Pokémon reagiram diferentes com aquele local. Principalmente porque são os Pokémon de uma região que é inverso de a Lola, assim. Sim, então, claro. Por exemplo, vamos supor que lá no futuro eles façam uma região que seja muito mais focada em neve, mais que Sinnoh, sabe? Que seja muito fria mesmo, e aí tenha regionais de novo. Mas apesar que eu flerto muito com as regionais, eu achei uma ideia fantástica, e você, tipo assim, às vezes até cria gosto por um Pokémon que você não gostava. Ah, por exemplo, eu nunca fui muito apaixonado pelo Vulpix, podem me apedrejar, mas eu adorei o Alola Vulpix. Sim, entendeu? Sim, sim. Então, tipo assim, esses dois ficaram muito bons. A ideia de Alola, no caso de regionais, elas são bem interessantes. Eu acho que seria o ideal, mas eu não acho que eles vão fazer. Sim, sim, sim. Ficaria esquisito, na minha opinião. Com relação ao lance de... Vamos supor, eu concordo. Eu só discordo um pouco do lance de, tipo, se realmente for perto de Kalos, que parece ser, né? Pelo menos pelo feeling, né? Tipo, ele lembra um pouquinho o feeling de Kalos, né? Sim, mesmo que não seja perto, né? Mas mesmo que ele seja perto de Kalos, por que então Kalos não apareceu? Eu acho que isso não é muito justificativo, porque aí a gente pode cair, por exemplo, em Johto, tá ligado? Por que então... Como que os caras descobriram 100 espécies novas de, tipo, em 3 anos, tá ligado? Não sei, tá ligado? Tipo, varia muito essa lógica. Ela varia muito essa lógica. É, então, mas exatamente, tipo, eu não sei se tipo, essa... se falar assim, não, então eles são perto, então por que não apareceu antes? Eu acho que não precisaria necessariamente aparecer, assim como em Johto, os Pokémon de Johto ficavam em Johto, tá ligado? E os Pokémon em Kanto. Olha, tipo assim, por exemplo, se Kalos tiver, aí seria interessante que eles colocassem algumas em Kalos. Exato. Que aí exatamente. Contornaria a situação. É, entendeu? Então, aí, beleza, não, em Kalos tá aparecendo também, então lá tem. Talvez quando nós jogamos Kalos. Tipo assim, isso é uma lógica mesmo. É, isso assim, sim, né? Porque, sim, sim. É, tipo, querendo muito ou não, cima, as regionais apareceram mesmo no coiso. No... Sim, exatamente. E a Lola, né? Então não tinha como resgatar as regionais e jogar lá em XY na região. Exato, na geração exatamente, anterior. Nesse sentido que mas, eu quero assim, dizer. Exato. E, mas a gente tem que ter noção também que, tipo assim, as regionais, querendo ou não, elas já foram apresentadas pra gente há muito mais tempo no anime, né? Sim, então, sim. Não sendo uma coisa canon, de qualquer forma, tipo assim, o conceito sempre houve, né? Agora então, é canon, né? Eu acho que dá pra considerar canon. Agora é canon, então. E eles eram provavelmente meu Onix de cristal, né? São as Orange Forms. Orange Forms aí, ó. Com certeza. eu acho assim também que no. Eu concordo com os dois, né? Sou bem meio termo. É. Mas no. Eu acho que é possível ainda ter as regionais variantes, mas eu acho que menos escalas. Não igual em Alola, que teve, assim, até aparentemente bastante de canto. Mas eu acho que seria possível ter se fosse Pokémon de Kalos. Se realmente essa teoria, né, de Kalos e tal tiver correta, seria interessante até por essa questão de briga entre. A suposta briga, né, entre Galar e Kalos, ter alguns Pokémons de Kalos com outras variações de tipos em Galar, pra tipo fazer um negócio de dualidade. Não sei, seria, acho que é uma possibilidade de ter uma variação assim de Pokémon também, igual na. Acho interessante, então ficaria como, sei lá, o nosso Swirlix é de um jeito, o Swirlix deles é de outro, né, tal, acho que poderia ser bacana. Sim, sim. Eu fico triste, tipo, com esse negócio de se não rolar mesmo o Regional Variantes, porque eles criaram um nome, né. Se fosse só a Alolan Forms, eu acho que eu não ficaria tão triste, mas eles criaram um nome Regional Variante, tá ligado? Tipo, podemos reaproveitar isso aqui? Mas não vamos, tá ligado? Ou talvez não, né? Então podemos reaproveitar eles aqui ou não, tá ligado? E isso é meio triste, pelo histórico deles não reaproveitarem muita coisa, né? Tipo, as Megas é um exemplo, né? Aliás, pois sim, é. Beleza. Megas, Dino... É, será que... Será que... O Divis, será que se realmente for perto de Kalos, será que existem as chances de virem novas Megas, então? Eles fazem... Porque assim... Apesar deles não gostarem de reciclar as próprias ideias também, às vezes sim, às vezes não, mas às vezes eles podem não querer pegar uma ideia recente de agora, de Alola, mas aí, tipo, eles ficam intercalando, tá ligado? Daí, nessa geração agora, eles pegam e criam umas Megas novas, e na próxima geração eles criam Regional Variantes, tá ligado? Seria um jeito deles tentarem deixar o negócio fresco sem, tipo, inserir a mesma coisa toda a geração. Mas isso é chute. É totalmente zero. Teorizar assim por cima, ou seriam realmente Megas, sabe, aí puxa aquela background da guerra que teve, blá blá, isso novamente, supondo que uma tem ligação com a outra, que tá ali blá blá blá, blá, blá, né? E aí, ou você puxa novas Megas, ou, sei lá, Megas, aliás, Megas não, mas um conceito que, tipo, não tem, sabe? Desenvolvemos uma arma diferente, enquanto eles tinham uma arma diferente da nossa também. Algum esquema assim. Mas acho que tá mais provável pra outras Megas, porque acho que, cara, querendo ou não, essa galera presta atenção no que o povo fala, né? E o povo tá assim, meu Deus, Megas, nossa, Megas, cadê minhas Megas? Megas evoluções, pedrinhas, nossa, Megas, bolinha de gude, sabe? Tipo de... realmente, eles estão querendo, então toma aí, tá ligado? Toma. Bolinhas de gude é bom. Aliás, é um erro eles não terem feito ainda, né? As bolinhas de gude próprias deles, né? Mas tudo bem. Erraram aí no marketing. O pior, né? Você compra 20 na vendinha daí, por 20 centavos na vendinha da esquina, e da Pokémon você vai gastar uns R$50, tá ligado? Exatamente. Mas ela vem com um plush, sei lá. Se for, bota as duas coisas juntas, sei lá, enfim. Dá seus pulos aí, o Pokémon Company, enfim. É interessante, é trivial. Adoro falar essa palavra, trivial. É chique. É chique, parece que eu vou falar uma coisa interessante. Mas porque a teoria das Megas, né? Ela foi meio que sobreposta em horas, né? Pode e se realmente voltar a ter Megas em Galar, eles meio que vão sobrepor de novo, tipo, horas. Tipo, vamos inventar agora de novo essa teoria. Não, vamos jogar de novo essa teoria de Mega. Não, a Mega surgiu disso. Não, surgiu daquilo. É verdade. Vai ficar meio que uma bagunça, mas eu topo Megas. Por favor, venha. Acho que seria da hora, acho que seria da hora. Se bem que assim, nesse sentido de fazer variações, as variantes seriam regionais, seria mais interessante, porque as Megas já teve bastante de várias regiões. O que não teve foi de Kalos, né? Realmente. E, é obviamente, de Alola, porque não existia ainda, mas... Faria sentido ter, se for, talvez, essas regiões, mas... Olha, Eu acho que vocês estão preocupados com muitas coisas, mas tem uma coisa muito pior. São as Ultra Beasts. Não, isso aí ficou pra trás. Né? Não, deixa isso, abandona, esquece isso aí. Não, deixa isso pra lá. É muito pior pra implementar e inventar história, velho. Deixa isso pra lá. Porque aí a gente entra num ponto. Acho que até tava discutindo isso com o Sonic esses dias aqui no Discord, eu não lembro. Mas aí entra num ponto muito interessante, porque ou vai levar pra um ponto da Pokédex fechada e você não ter a National e ter acesso a poucos Pokémons fora do escopo ali da Dex regional, né? Uhum. Ou então você vai ter que realmente colocar um jeito de colocar as Ultra Beasts e outros Ultra Wormholes ou qualquer coisa assim do tipo, cara. Isso é verdade. Eu tenho uma opinião como eles vão resolver isso aí. E a galera não vai curtir a minha opinião sobre isso aí, não. Não vai ter Ultra Beast agora, o que seria bom. Mas aí daqui a um ano eles vão fazer uma terceira versão desse jogo, onde você vai ter os Ultra Wormholes pra você visitar. Tipo, falar com o Ultra Wormhole, tá ligado? Você interagiu com ele, você já apareceu do outro lado, e aí você capturou Ultra Beast. É isso. Vai ser isso. Estou errado? É característico. Tô errado? Não tô. É que nem o Anel do Rupa, tá ligado? Mesma lógica do Anel do Rupa. É louco porque, tipo, parece que essa região, pouco que a gente teve dela, ela é totalmente oposta a essa coisa de tecnologia, né? De ultra wormholes e viagens e tal. Ela parece ser bem mais, sei lá, arcaica, né? Tipo, não conversa muito com isso. Sim, ela parece meio 1900, né? Um pouco. Guaraná com rolho. É, exato. É meio... Mas eu acho que, assim, essa impressão talvez não venha muito dessa cidade ali central. Um esquema de, essa cidade aqui é... Não, eu, mais ou menos. Sei lá, porque... onde iniciou uma tal revolução e se manteve assim, e é isso, e ficou desse jeito porque... Mais ou menos. A gente meio que tombou, sei lá, sabe, digamos assim, algo desse tipo. Eu acho que é mais por causa das duas cidades principais ali, aparentemente, né? Que é aquela industrial mesmo e aquela que fica bem ali perto do meio mesmo, que parece um castelo mesmo, tá ligado? Uhum. Ah, mas aí eu acho que é algo, um rolê mais histórico que se preservou, sabe? Não tem essa... Mas eu acho que... Ela tá atrasada, assim, tecnologicamente. É, não tem como... É, tipo, não quer dizer que seja, mas parece um pouquinho ali o fato de ter essas duas coisas. Que... Eu acho que lembra, tá ligado? Eu acho que o lance não é, tipo assim, ela está atrasada, mas eu acho que talvez a história não puxe esse lance como puxou, tipo, a Lola, sabe? Que é super high-tech com algumas coisas, com a Hunter Paradise, enfim. Então talvez essa discussão não seja centralizada na tecnologia, entendeu? Por mais que tenha o lance da negócio industrial, ainda assim eu não sei se eles vão querer puxar tanto assim, esse lance de tecnologia. Eu também acho que não. Enfim. Uhum. Mas o lance dos Ultra Beasts, talvez pode ser que tenha um avanço temporal na história, tipo, seja na mesma linha do tempo de Ultra Sun Moon, por exemplo. E as Ultra Beasts sejam comuns agora entre os Pokémon. Tem essa possibilidade também. É, pode ser. Tipo assim, tem o lance quando os Wormholes abriram, né? Entendi. Lá em Ultra Sun Moon. E aí você tinha que capturar, não lembro com quem que era, que você tinha que capturar vários dele. Tinham vários soltos por aí. Era no Sun Moon que você ia lá com as missõezinhas do Looker lá, né? Ah, eu acho que era nele mesmo, isso mesmo. Então, tipo assim, talvez se houver um avanço temporal... E, sei lá, eles já catalogaram os Pokémon, né? As Ultra Beasts, no caso. Não, faz sentido. Pensando bem, e, tipo, no mundo das Ultra Beasts, pelo menos ao ver, tipo, tem várias delas, entendeu? Uh-huh. Então, tipo assim, elas são raras, são diferentes pra nós. Pra nós, talvez exatamente. Talvez continue sendo só um também, eles considerem, coloquem como lendários na nossa... dentro do jogo, e você simplesmente vai numa caverna, sabe? Que, tipo, o Zygarde foi reduzido a um lendário de caverna, sabe? Então, tipo, uhum. Entendeu? Coitado dos Zagas, né? Pois é, abandonado, mano. Largado, chutado. Largado duas vezes. Enfim. Mas eu gostei dessa teoria que o Camaleão propôs aí. Eu acho que até faz muito sentido. Faz. Porque meio que... Tudo bem, beleza que elas são, sei lá, alienígenas de outra dimensão, que é tudo diferente, sei lá, qualquer coisa assim do tipo. Mas, cara, tem uma similaridade com a questão dos nossos lendários, né? Digamos assim, nossos, entre aspas, como se fosse nosso mundo. Uhum. Mas de um mundo espelho ao nosso, digamos. E acho que ajudaria a compor, porque, por exemplo, senão a gente também pode puxar de novo a discussão do... E o Nebzinho, tá ligado? E o Cosmo, em Lunala Sol Galeo, eles são realmente ultrabichos ou são os nossos lendários? Porque em certos pontos eles são colocados como os nossos lendários, em outros pontos, quando tem a fusão, é, ah, é ultrabicho, sabe? Tipo, no TCG mesmo, outra treta. A gente já teve essa discussão, Nicolas, de ser tratado, e aí, tipo... Eles separados são lendários, mas quando se juntam são ultra beasts, e aí? Que caralho é isso? Ultra Necrozma é uma ultra beast, né? E o Necrozma normal não é uma ultra beast, no, ultra criatura, então... né? No TCG, né? Enfim. Exato, fica muito... Fica um ponto, muito contraponto, sabe? É, segundo o que eles falam em Alola, dá pra entender que eles são ultra beasts, né? Tipo, eles vieram de uma ultra wormhole, então... Se tudo que for vier de uma ultra wormhole for uma ultra beast, então sim, eles são ultra beasts, né? Mas o jogo não trata todos eles como ultra beasts, né? É, tem um tratamento diferenciado ali. É. Mas eu acho que faz sentido, realmente. Seria da hora ter pelo menos... Ou se não necessariamente o... Eles pra capturar, alguns pra capturar, seria interessante pelo menos ter alguns NPCs com Ultra Beasts pra batalhar contigo, tá ligado? Eu acho que seria... Seria interessante também. Seria um jeito de você colocar eles na Dex sem você ter que capturar eles ou alguma coisa assim e tal. Enfim, não sei. Mas seria, seria interessante, seria interessante. Evento. É, tipo, eles estão aí, né? Eles estão aí em alguns lugares, né? Porque apesar da gente ter entender que... As Ultra Wormholes abriram aí em vários lugares. Eles não especificam se abriu no mundo inteiro também, né? Tipo, dá pra gente ver, a gente presencia os de Alola nos jogos, né? Mas a gente não sabe até que ponto em outras regiões abriram e tal. No TCG dá a entender isso, né? Porque tem lugares, tem artes de outras regiões com Ultra Wormholes abertas, né? Mas a gente não sabe até que ponto isso é canon ou não também, né? O que é canon no TCG, tá ligado? Eu queria até puxar aqui o comentário do GP Leonel aqui que ele falou. Caso do Carvalho, até o Pikachu de canto vem de uma outra wormhole. O Pikachu e o Eevee lá do Let's Go. Então é nóis. Ah, é verdade. Eu só acho assim, que se no final do Digimon 2 abriu lá o Digimon e os Digimons vieram pro mundo dos humanos, por que os Ultra Beasts não podem também? É verdade. Exatamente. Que preconceito é esse? Né? É verdade. Mas assim, ao mesmo tempo, tipo, essa discussão, né, que a gente tava falando, que Pokémon tá indo pra um caminho meio complexo, né? É muito difícil também pros desenvolvedores bolarem uma história que seja redondinha e tal, e que converse todas as regiões. Eu tenho um pouco de medo de realmente eles estarem tentando também deletar, tipo, aconteceu realmente essas Ultra Beasts, mas o assunto ficou muito complexo, vamos voltar pro arcaico em Galar, vamos voltar pra sexta geração e conversar só sobre Mega Evolution e tirar um pouco essa ideia de multiversos. Isso é uma tristeza, porque eles colocaram o Loken em Omega Ruby Alpha Sapphire, eles colocaram em NXY, mas depois ele ficou sem memória, daí depois rolou esse as Ultra Wormholes, que também tá ligada com o Delta Episode e tal, então tipo, fica, quer dizer, não tá ligado, mas parece que eles dão a entender lá os wormholes, né, tipo, são conceitos que parecem próximos, né? Então são conceitos similares, então tipo meio bizarro mesmo, porque assim, a gente tem que lembrar também que eu continuo sendo o mesmo diretor, então eu acho que ele deve continuar, tá ligado, tentando dar umas complicadas, não necessariamente linkando com o que já foi mostrado em Sun & Moon, tá ligado, mas eu acho que ele tende a querer colocar algumas bizarrices ali também, tá ligado? Acharia da hora, acho que, não tem que pôr mesmo, mano. Deixa doido aí, deixa o bagulho piradaço. Doido de bala. É que assim, sinceramente, assim, já quem tem toque com história é muito ruim. Não, tipo, com certeza. Esses desenvolvedores, tipo assim, parece que eles criam a história, mas eles deixam o lance de você fazer a linha do tempo do jogo e se preocupar com essas coisas, deixa pros fãs, entendeu? E quando você entra em multiverso, velho, eu penso assim, se você quer discutir esse assunto, você deveria discutir da forma, tipo assim, desenhando. Total, exato, concordo. Exato. Sabe, desenhando pra pessoa, pra ela entender, porque tipo, uma coisinha só vira uma bagunça, se você explicar, fica muito bagunçado. Até mesmo, por exemplo, nos jogos que a gente... Antes mesmo do assunto ser discutido com precisão em Sun & Moon, tem lance, por exemplo, dos jogos de extensão, entendeu? Sim. Aí você fica pensando, tipo assim, aquilo é a história... Qual história eu devo considerar? Ou aquilo ali é uma história paralela, entendeu? É, o próprio Ruby Safira. O que vale? É Ruby, Safira ou Emerald? tá ligado? Tipo, exato, os três, exato, tá ligado? Tipo, o que realmente... Os três. É, tipo, é bizarro. Qual foi a real aqui, entendeu? É, tanto que, tipo assim, no Generations, eles fizeram uma coisa interessante, né? Porque eles dão os possíveis fins pros dois. É verdade, então, é verdade. Tipo, mas ainda assim, é bizarro, sabe? Tipo, você não tem aquele lance, tipo, nossa, mas qual que será a linha que aconteceu mesmo? Exato. Qual será que tá valendo pra esse jogo, por exemplo, entendeu? É, e eu acho que isso já é um negócio que, por exemplo, vamos supor, seria legal se eles pensassem, mas eu acho que eles não pensam, sabe? Tipo, porque assim, porque aí é um pensamento meio complexo, que aí, vamos supor, Rubi e Safira, então, olha, o Pokémon Rubi aconteceu, certo? Você salvou lá a galera, certo, do Groudon. O que veio depois disso? Qual jogo veio depois disso, tá ligado? Tipo, veio o Pearl? Ou veio o Heart Gold? Ou, sabe, tipo... Ou veio o Platinum, tá ligado? Tipo, sabe? É, não dá pra você construir uma linha do tempo uniforme. Você consegue construir, entre aspas, eventos parecidos que aconteceram numa época parecida, tá ligado? Mas você não consegue construir, sim, de fato uma linha do tempo precisa. Porque eles têm tantas, sim, linhas do tempo possíveis agora que, tipo, foda-se, tá ligado? vamos fazer aqui, tá ligado? E, tipo, entre aspas, tudo se liga e ao mesmo tempo nada se liga, tá ligado? Então eu acho que falta um pouco. Eu gostaria de ver realmente também tentar linkar um pouco, mas eu acho que quanto mais jogos eles lançarem, menos eles vão se preocupar com esse pequeno detalhe de tentar linkar de fato diretamente, então, tá ligado? Versões, sabe? Ou alguma coisa assim, sabe? Vai ser meio genérico. Então, tipo, o que eu fiquei contente foi o lance da Rainbow Rocket, porque, querendo ou não, você pega os vilões que, né, de outras linhas do tempo que foram bem sucedidos. Sim, e é muito interessante quando o Art e o Max se encontram. É, isso é muito louco. Entendeu? É, isso é muito da hora. Isso porque... é muito louco. Tipo assim, se você não presta atenção na história, você vai ficar tipo assim, o que tá acontecendo? Entendeu? Sim, exatamente. Mas, tipo, é muito interessante ver eles dois, entendeu? Tipo assim, de universos paralelos que se deram bem nas suas loucuras. Exato. Entendeu? Exatamente. Isso é muito legal. A treta entre eles ainda continua, sabe? Isso é muito legal também. Sim, exatamente. E aí que é osso, né? Porque, por exemplo, ai, caralho, que bosta. Por que eles fizeram então o Art e o Max e não colocaram dois Getses? Porque tem o Getses do Black White 1 e tem o Getses do Black White 2. Por que eles não colocaram então o segundo Getses? Tá ligado? Tipo, ao mesmo tempo que eles pensam, às vezes, tipo, eu gostei muito dessa parte do jogo também. Na época eu nem pensei, tá ligado? Eu pensei agora isso só, tá ligado? Eu só pensei nisso agora, tipo, dois anos já que eu... mas tipo, é interessante a gente pensar nisso, sabe? Tipo, é estranho, mas é da hora. Mas essa ideia foi da hora. Eu gostaria que eles reaproveitassem isso também, tipo, mais pra frente. Acho que... Sim, é ideal, né? É que nem o Zeldinha lá, tá ligado? O Hyrule Historia, que eles fizeram timeline depois de muito tempo, que a galera já tava construindo a timeline pra eles. Uhum. Então, é basicamente... Eles se mataram, criaram 15 mil linhas diferentes lá do segmento de história pra vir os originais falar, vou zoar com vocês aqui, ó. É, vou zoar com vocês. E aí lançou o Breath of the Wild, que não faz nada, não se encaixa em nenhum, né? Mas beleza. Tá de parabéns. Mas é isso, eu acho que é mais ou menos nessa vibe que eles vão. Mas eu acho que seria da hora. Eu espero que um dia eles lancem, tá ligado? Tipo, um Pokémon História, e aí tem uma timeline lá deles, tá ligado? Seria maravilhoso. Seria da hora. Seria lindo, mas o problema é que acho que talvez, como realmente Pokémon é tratado como um produto principalmente focado em um público infantil e infanto-juvenil ali nessa faixa, e meio que a gente parasita aí. Então, acho que a preocupação com história, cara, dá pra perceber que não é lá o foco principal de Pokémon. Ah, eu vou... Não uma história. Uhum. É que, assim, por exemplo, a gente já teve história mais profunda, até, digamos, com uma certa militância do N lá em Black and White, sim, tivemos. Sabe, tivemos outros pontos, assim, de, poxa, esse mundo é uma bosta, sei lá, vilões realmente sociopatas, tá ligado? Sim. O da Team Galáctica, esqueci o nome dele. Silas. É completo, assim, tá ligado? É, a humanidade não presta, tipo, então eu vou destruir todo mundo, inclusive eu. Tá certo ele, né? Tá certo ele. No fim das contas. Né? Não tira nem a capa dele. Mas enfim, vamos lá. Mas assim, a história, ela realmente nunca foi, tipo, o foco ultra principal de Pokémon, porque basicamente o foco é, mano, você tem que ser os bichinhos fofinhos, também que se divirta. É, tô ligado. Então, é realmente uma pena. A galera aqui no chat tá até falando, por exemplo, do Arceus, que é um puta de um plot que poderia ser usado, tá ligado? Mano, é o deus dessa caralho, ele é o dono de tudo. Uhum. E aí, tipo, é simplesmente abandonado, e tipo, vira e mexe, oh, toma um evento aí. Ó, oh, agora é Shine, ó, oh, maravilhoso. E aí? É, Arceus tá esquecido. É, que na verdade eu penso algumas coisas sobre esse rolê de tipo míticos, Arceus, lendários e o caralho A4, que acho que aí é uma consequência do fato deles não deixarem algumas coisas claras, tá ligado? E aí a galera faz um overthinking, na minha opinião, tá ligado? Mas, no que eu não vou elaborar muito aqui, é só pra poder situar. Eu acho que isso não é uma... Hoje, esse negócio de Pokémon não ter uma história muito trabalhada no sentido de preocupação, tá ligado? Ele até tem, né? Tipo, que nem você falou, Black White tem uma história da hora. Eu gosto muito da história de Black White. Mas ele realmente não dá tanta ênfase assim, porque é a impressão que eu tenho, pelo menos. Os jogos Nintendo cagam pra história, tá ligado? No sentido... Zelda é legal, mas, porra, Zelda faz a mesma história todo jogo. Tipo, literalmente, é a mesma história. Você é o garoto lá da lenda... E você vai salvar a princesa das mãos do cara mal, tá ligado? Que é a mesma coisa que Mario, tá ligado? No fim das contas, acaba sendo a mesma coisa sempre, porque eles não estão se preocupando com esse rolê da história. Então, porque eles estão focando em outras coisas. Nesses jogos, a história é um pouco melhor desenvolvida, sabe? A história da região e tudo mais. O Zelda mesmo, se a gente for pegar o Breath of the Wild, ele tem todo um contexto mitológico ali da galera que morreu lá antigamente, e que você pode nas Divine Beasts lá, meio que... Sim, eles falam, não, nesse sentido, é lógico. É claro, assim, eu menosprezei nesse sentido, mas foi pra poder fazer o meu ponto. Mas não que nenhum Zelda seja, não que todos os Zeldas sejam iguais. O Wind Waker, ele tem o seu plot ali, tem a sua história, ele tem as suas diferenças. Cada jogo tem a sua diferença. Mas, no geral, eles são meio que a mesma coisa, tá ligado? Tipo, isso não é ruim. Eu não acho isso ruim no caso de Zelda. Não acho isso ruim no caso de Mario. Exato. Só que o que pega um pouco no caso de Pokémon é que Pokémon é um RPG, e você espera uma história de um RPG, tá ligado? Que, por exemplo, nas primeiras gerações não eram tão bem trabalhadas, a partir da terceira eles começaram a trabalhar melhor isso e tal, começaram a fazer mais história. Enfim, eu nem lembro o que eu ia chegar nesse ponto aqui, mas vocês entenderam. Eu acho que isso não é um problema só da Game Freak, eu acho que isso é uma questão meio Nintendo no geral, tá ligado? Os jogos Nintendo não tem a mesma preocupação com história que, por exemplo, outras desenvolvedoras de outros consoles têm, tá ligado? Tipo, o God of War, tá ligado? Que fez um puta trabalho, tá ligado? No último. O próprio Red Dead, que eu não joguei, nunca nem vi direito, porque o Western não me apetece muito, mas sei mas que tipo, tem uma história foda. Ou tanto os primeiros Red Dead já, né? Tipo, enfim. Eu acho que é uma coisa que em Pokémon ele é um pouquinho mais simplificado. E aí eu não sei exatamente o motivo. Eu acho que é pela mentalidade de. Nesse sentido de desenvolvimento da Nintendo, né? Tipo, a jogabilidade vem em primeiro lugar. Então eles vão fazer o quê? Eles vão colocar espécies pra você capturar. Eles vão colocar mecanismo pra você fazer coisas diferentes. E a história tá lá. Eles fazem. Mas eles não vão se importar em linkar isso tudo depois, lá no final, tá ligado? Exato. E aí, só fechando realmente, eles abrem portas e criam pontos. Como, né, por exemplo, o multiverso, que eu concordo total com o Camaleão. Porque, porra, mano, quando você mexe com isso, elas estão completas, você tem uma total pegada. E aí, tipo, a galera meio que, porque tem multiverso. E aí, nesse outro multiverso... E é isso, né? Tem uma evolução infinita aí. E você abre muitas possibilidades, velho. É ridículo. Então. Eu lembro que quando caiu a ficha do multiverso na galera, tipo, foi um pequeno mind blow, porque, tipo, você pode canonizar tudo na franquia. Você pode canonizar o anime dentro dos jogos, entre aspas. Você pode canonizar os mangás. Você pode canonizar qualquer coisa da franquia, tá ligado? Pelo simples fato de você falar. Tem. Tipo, você abre todas as portas, tá ligado? Agora, eu tenho um questionamento. Tipo, a gente tava falando de até de idade e tal, né? Que Pokémon é feito pro público infantil. Uhum. Teve Pokémon Let's Go, que, assim, de cara a gente vê que ele é feito mais pro público infantil. Sim. E esse trailer a gente viu que os protagonistas parecem um pouco mais adultos, assim. Até lembrando um pouquinho os protagonistas de XY, acho que até de Black White. Vocês acham adolescentes, que... né? Eles adolescentes, são mais velhos, né? Isso. Parecem, pelo menos. Vocês acham que a história, até porque Let's Go foi feito, assim, talvez pro pessoal que tá sendo introduzido, né, ao mundo Pokémon, Você acha que eles vão continuar da mesma forma ou você acha que eles podem evoluir um pouco mais, assim, em questão de idade, né? Trazer coisas novas, algo mais complexo, assim. Eu sei que não muito, porque a gente acabou de falar. Morreu. Eu imagino que eu tô muito otimista, assim, também com essa questão de competitivo. Eu acho que... Morreu. avançadas do que features mais sem mão, sabe? Entendi. Não, mas eu entendi. Eu entendi. Eu gostaria, assim, se eles vão fazer isso, eu não sei, mas eu gostaria. Gosto de pensar na possibilidade de, tipo, eles vão começar a continuar fazendo Let's Goals, tá ligado? Pra isso ser um escape, tipo, pra um jogo mais. Bem mais simples, tá ligado? Bem mais simplificado. Apesar bem de Let's casual. Go. É, bem casual. Apesar de Let's Go ele ter uma. Ele ter elementos que a gente quer ver nesse jogo, tá ligado? Mesmo quem não jogou ou não gostou de Let's Go, tá ligado? Tipo, eu acho que é meio que unanimidade, né? Tipo, todo mundo gostou de algumas coisas, tipo, os Pokémon andando fora do mapa, essas coisas. Quase tudo em Let's Go é maravilhoso. Sim, então é natural pensar que a gente quer também essas coisas de volta pra cá, mas eu acho que, eu pelo menos gosto de pensar na ideia que eles vão continuar fazendo uma leva de jogos bem mais casuais e alguns, não que eles vão dificultar os jogos regulares, mas que eles vão conseguir dar um pouquinho mais de atenção, tá ligado? Tipo, não vai precisar pegar tanto na mão assim que nem Sanmon, tá ligado? Tipo, você andou um pouquinho numa rota, alguém encontrou você pra te levar pra tal coisa, pra falar que você tem que fazer tal coisa, sabe? Tipo, eu acho que isso talvez comece... Eu gosto de pensar que isso vai diminuir, saca? Tipo, porque em XY já não tinha tanto, assim. Isso aconteceu um pouco mais em Sanmon mesmo. Olha, eu não lembro disso acontecer tanto com frequência assim, em XY. Eu tô jogando XY agora na série do canal e é incrível a quantidade de vezes que aparece um dos quatro daquele grupinho lá pra te falar, sabe? Pra encher seu saco e pra falar, pô, claro que ele não fala, você tem que ir pra tal canto, mas ele fala, olha, parece que ali em tal lugar tá fazendo tal coisa. Não é direto. Mas eles deixam muito na cara, sabe? Entendi. A primeira vez que eu tinha jogado também, não tinha imaginado isso. Eu não tinha percebido, na real. Acho que eu preciso rejogar também. Ficou até, vai, digamos, bem feito, mas, nossa, pra rejogar, porque, tipo, vira e mexe, eles estão aparecendo pra encher o saco, que a minha vontade é tacar o controle em cada um deles, mano. É muito chato. Esses amiguinhos de XY aí, viu? Bom, mas o que vocês acham? Vocês acham que tem essa possibilidade ou vocês acham que eles vão continuar fazendo essas sangonzices, XYzices? De facilitar o rolê e é isso aí. Posso falar? Pode. Então, eu acho que vai continuar ser, tipo assim, um pouco tosco no começo. A minha esperança é que, tipo, seja só no começo, exclusivamente no começo. Justo. Uhum. Correto, eu acho que, tipo, deveria ter um tutorial antes de você clicar em New Game, sabe? Porque aí você não precisa necessariamente ficar fazendo um monte de aulinhas de capturar Pokémon e esse monte de coisa. Boa. Mas, enfim, talvez seja pedir demais. De qualquer forma, que também fosse opcional. Tipo, se você falar, se o cara falar assim, tipo, você quer aprender a capturar Pokébola? Não. Capturar Pokémon? Não. Então, tipo assim, eu acho que seria mais interessante dessa forma. Mas, assim, puxando pro lado de história, aquele assunto de até mesmo deixar o jogo mais, um pouco mais voltado pra um público um pouco mais maduro, não no sentido de adultos, barbudos, enfim. Claro. Eu acho que o jogo tem muita chance de resgatar uma essência mais madura no jogo. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso foi. Eles tentaram fazer isso em Black and White, né? Tipo, o Masuda, ele investiu muito na história. Sabe? Tipo, muito mesmo. Tipo, se você for pegar a história de Black and White, ele investiu. Ele investiu muito na história, cara. E sim, a minha visão é que muita gente caga montanhas. Entendeu? Tipo assim, eles estão mais preocupados em criticar o Pokémon lixo e o sorvete, mas tipo assim, velho, olha a história, entendeu? Tipo, o jogo é muito bem feito, cara. Então, tipo assim, por isso que às vezes eu tento não reclamar do Masuda, porque quando ele tentou fazer um negócio foda, todo mundo cagou. Digo assim, todo mundo, não generalizando, claro. Mas mas assim, todo mundo cagou, velho. Sabe, podia ter sido, a galera podia ter prestigiado mais Black and White, ter, tipo assim, cara, sério que você vai, tipo assim, quinta geração, agora você vai criticar um Pokémon sorvete um lixo, sabe? Exatamente. Tipo, na quinta, velho, sabe, se você pegar nisso agora, entendeu? Agora tá tarde, então, né, pra reclamar. Exato, então assim, a minha esperança é que, tipo, esse jogo, o Engalar, ele seja, ele tenha esses aspectos de uma história bem trabalhada e seja tão boa quanto foi em Black and White, talvez até um pouco assim, perturbadora com o lance do vilão, porque eu gosto muito da perturbação do Lisandre. Eu acho ele um cara fantástico. E, enfim, mas ao mesmo tempo, assim, eu percebo que há grandes chances deles tornarem um jogo que você resgate coisas que, nos pequenos detalhes, como é em Kalos, por exemplo, o fato de você sentar na cadeirinha ou alguma coisinha assim, que seja um detalhezinho, essas coisas também puxam muito a minha atenção. Sim, sabe? Sim, sim. Então, que seja um melhor dos dois mundos, ou de, tipo, das sete gerações. Sim, entendeu? Sim. O melhor de tudo nesse jogo. Eu acho que seria a melhor coisa que eles poderiam fazer. Oremos. Nossa, o seu show, por favor. Ô, Nicolas, você quer falar sobre o seu negócio das cadeirinhas? Você sempre salva com... Então, cara, eu comentei, acho que na live do Camarão. Eu sempre... XY é de lei. Você chegou no centro Pokémon pra desligar o jogo, você salva sentado na cadeira. Ah, ou onde você puder, você salva. Eu a última vez que eu joguei XY, eu salvei em Geosend, na frente do centro Pokémon, sentado numa pedrinha. E aí eu, de vez em quando, às vezes, não faz muito tempo que eu não abro, mas se eu abrir o negócio lá pra dar uma olhada, se eu quiser, eu vou chegar lá, vou abrir em Geosend, que é a música de XY, de cidade, que minha favorita, né, principalmente. Mas eu, então eu salvei lá, na pedrinha, sentadinho. Ele tá lá até hoje, tá com a bunda dura, mas ele tá lá. É mancada quem salva em rota de chuva, né? Isso é deselegante. Isso é deselegante. Eu desejo que pessoa que faça isso que perca seu shine. Nossa, que maldade. Perder shine é sacanagem. Também dá pra tanto. Mas puxando de novo ali pra discussão da, né, da maturidade aí do jogo, eu realmente acho que o ideal seria... essa questão de você poder escolher, eu acho que era o básico. Eu não sei porque ainda não tem, na real, sabe? Tipo, e aí, você quer aprender isso ou não? Quer ver ou não? Quer seguir o tal caminho ou não? Acho que era o ideal, era o mínimo que deveria ter, pra começar. Sabe o que é curioso? Eu acho que só tem um... Eu tô tentando lembrar aqui de cabeça, mas eu acho que só tem um jogo que te dá a opção de se você quer aprender a capturar, que é Gold Silver. Eu tô tentando lembrar de outro aqui, mas eu não lembro. O Gold Silver eu lembro que tem, porque eu não aceitava. Eu falava assim, não, mano, eu sei, tá ligado, fica sossegado. Mas eu tô tentando lembrar de outros aqui, eu não lembro agora, não. Não lembro nem se Heart Gold ou Silver tem. Eu também não consigo lembrar, não. Mas acho que em Heart Gold ou Silver não tem. Se eu não me engano, é o tutorial direto. Uhum. Mas seria muito interessante, cara. Apesar de que, realmente, a gente já falou que também é pra um público mais infantil. E eu não gosto muito do preciosismo. Ah, mas na minha época, no Super Nintendo, sabe? Tipo, acho que não é por aí o caminho também da discussão. Tem que ter o meu termo, né? Tem que saber dosar. Exatamente. Agora... Então, acho que podia seguir meio nessa linha, assim, né? De você poder escolher e tudo mais. E realmente, sabe, no começo, eu acho que é até normal, acho que a gente já tá acostumado em quase todos os jogos. Você vai gastar um tempo ali com a galera meio que te acompanhando. E acho que no caso de Pokémon até faz sentido, porque geralmente você é um fulaninho que chegou da puta que pariu. Sim, sim, sim. E você caiu ali de paraquedas e vem alguém te apresentar a região. Então a gente já tá acostumado, se for isso, vai ser, sabe, tipo, esse começo de plot mais uma vez. Sim, sim, sim. E aí, beleza, a pessoa vai te apresentar, vai mostrar, ah, tá vendo aquilo aí? Aquilo ali é um centro Pokémon, ali você pode pegar seus Pokémon. Esse tipo de diálogo, acho que é completamente, tipo, compreensível, sabe? Apesar de também cansar, é compreensível. Eu não sei, mas, tipo, cara, te deixa seguir a história, porque é muito chato o tempo todo ficar, tipo, conforme for progredindo a história, acho que o ideal seria ir te deixando seguir meio que sozinho, sabe? Sim, parar sim, pouca com certeza. Vez, porque é muito chato toda hora ficarem te parando ali, um charzinho ou outro, pra... Ah, porque parece que a gente tem que ir pra lá. Nossa, o professor falou isso. Vamos atrás de não sei quem. É complicado. Eu acho isso meio pá mesmo. Você tinha comentado alguma coisa, eu ia fazer uma observação em cima. Eu esqueci o que você falou agora. Você falou um... Hoje a memória tá show, hein? Ah, lembrei. Que você falou do lance do cara ser novo na região e tal. Eu tô meio que na torcida pra que isso não tenha nessa geração. Porque, tipo... Desde quando eles anunciaram esse jogo, tipo, no ano passado, não foi nem no ano passado, foi no lançamento do Let's Go que eles falaram isso, que o jogo ia ser mais voltado pra galera hardcore, tipo, pros fãs mais, que já jogam Pokémon e tal. Então, pra mim faz sentido se, tipo, não for um, sabe, um jogo de introdução ao mundo Pokémon. ele já assuma que você sabe algumas coisas, tá ligado? E, tipo, ele ter a opção realmente, talvez até o tutorial obrigatório, vai, beleza, põe aí o tutorial obrigatório. Mas ele não assumir que a gente, tipo, se mudou de novo pra essa região pra fazer, sabe, tipo, a gente era de outro lugar, se mudou e tá aprendendo tudo, literalmente, do zero aqui, tá ligado? Como funciona as coisas aqui. Sim. Que é um negócio que eu acho que é legal. Vamos supor, Hoenn foi interessante isso, em XY, e a Lola eu achei meio forçadinha, mas achei legal também, vai. Mas Sinnoh não tem isso, e eu acho que Sinnoh é da hora também, não deixa de ser bom por causa disso. Não deixa de ser, não chega a ser ruim, ele não ter essa introdução tão forte assim, tá ligado? Eu acho que é até legal porque Sinnoh tem esse fator de, tipo, você ter amigos ali já há um tempo, tá ligado? Então, tipo, não é uma galera que você acabou de conhecer, tá ligado? E já são seus amigos. Sabe? Eu acho que tem esse fator de você poder conhecer já personagens e tal, e enfim. Eu acho que é da hora, uma oportunidade. Fica aí, Greg. Fica aí, Gemma Franks. Fica Dex. Fica os Dex. Agora, Vamos falar o que interessa. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre uma coisa que, na verdade, assim, não é confirmado, né? Nunca é confirmado esses rolês, né? Mas a gente sabe que, geralmente, nas gerações pares, surge uma coisa aí, né? Geralmente tem uma coisinha que surge nas gerações pares. O Daniel já até Divi. Sabe. Não, Divi é outra. Divi é outra. Mas o Daniel sabe do que eu tô falando. Fala aí, Daniel, o que é que eu tô falando? Das gerações pares. Evolution. Exatamente. Vocês acham que vai ter... Tem chance de ter Evolution nesse jogo? Porque... Na segunda, tirando a primeira geração, obviamente. Porque foi que introduziu tanto o Eve quanto as evoluções dele. Mas a segunda geração introduziu. A quarta geração introduziu. E a sexta geração introduziu. Sim. Nada mais justo que a oitava também introduza. Correto? O que vocês acham? Tradição. Eu acho... pode falar, Dani, foi mal. Pode falar. Não, eu acho que não só vão introduzir, como eu tenho, assim, meu pé atrás que pode ser tipo dragão. Não sei porquê. Eu acho que, mesmo que Kalos não apareça, eu tenho muita uma sensação de que Galar veio para fazer oposição a Kalos, mesmo que não tenha conexão exatamente tipo, com a região. Uhum. E que uma Evolution dragão, por mais que seja fraco com o Sylveon lá, eu não sei, ele traz uma questão meio que de guerra, sabe? Sim. Eu não sei. E fora também o ambiente de Galar tal, que lembra um pouco, né? Essa coisa mais de Idade Média, não sei. Não, mas faz sentido. Eu acho que o dragão faz sentido, porque principalmente se a gente for pensar que as outras Evolutions, elas geralmente saem uma que dá fraqueza na outra, né? É, tipo o Dark e o Psychic, o Grama e o Gelo, né? E o Sylveon veio meio que sozinho nessa vibe, então faz sentido. Se vier um dragão, faria sentido. Ou um dragão ou algo que dê super efetivo no Eve, né? No Sylveon. Talvez um Poison. Um Poison seria interessante também. Metal. Eu vi galera bastante falando sobre metal, especulando sobre metal também, porque tem o tema, né? Tipo. Sword and Shield, né? Sword and Shield. Faz sentido. Mas não sei, eu gostaria de ver. Eu acho que. Acho que a chance existe. Geralmente eu não lembro quando que eles anunciaram o Sylveon em comparação ao lançamento dos jogos, mas eu não lembro que não demorou tanto assim também pra sair a revelação. Até porque o Sylveon, na verdade, ele veio pra introduzir o tipo fada, né? Então, sim, ele veio como grande propaganda. Foi meio que a grande propaganda. Então, não, dessa vez, provavelmente a gente não tá diante de um novo tipo, obviamente. Mas, quer dizer, espera, né? Vai saber, né? Vai que os caras botam aí mais um tipo. Mas seria interessante, eu gostaria de ver uma Evolution nova, assim. Eu acho que dragão é uma possibilidade, eu gostaria de ver, tipo, metal também. Ou algum outro tipo aleatório, tipo, ground, gostaria de ver um tipo ground também. Eu acho que ground é um tipo meio, às vezes, esquecido, tá ligado? Tipo, as pessoas não ligam pro ground, eu gosto do ground. Eu vou fazer um apelo aqui, igual o Golden Ranger tá fazendo ali na live, e falar, fala, camaleão! Eu tava ouvindo, mas eu tô deixando vocês falar. Então, eu vou na vibe do dragão primeiro. Eu acho que faria mais sentido, se levando em conta que... Assim, é muito tenso, né? Porque a gente fica socando o Kalos até o talo, aí depois, tipo, você não tem nada a ver com o Kalos, mas... pode crer. Vamos colocar, então, que tem essa possibilidade. Então, acho que seria interessante que, tipo, XY com Kalos colocaram Sylveon, né? E depois esse tipo dragão agora em Galar pra, né, fazer essa briguinha entre eles, entre regiões. Mas assim, eu acho que também é muito interessante quando você inova, entendeu? Tipo, pode ser que seja essa Dilma, mas assim, há muito tempo, só na primeira geração que o Eevee ganhou 3 de uma vez. Porque sim, né? Porque era necessário, talvez, não sei. Mas, sei lá, sabe? Tipo assim, às vezes introduzir 3 de uma vez, eu não sei. Mas eu acho que essa geração, sem dúvida, vai ter uma nova Evolution. Uma, pelo menos. Pelo menos uma. Uma, né, pelo menos. Eu gostaria de ver quanto mais, melhor. Mas talvez eles guardem essas Evolutions também pra ser uma feature, assim, que todo mundo espera. Porque, querendo ou não, agora o Eevee tá quase, alta, assim, no mesmo patamar do Pikachu, né? E isso é uma coisa, inclusive, que eu venho puxando também, às vezes, já tô fugindo do assunto, mas enfim. É que o Pikachu também comece, puxando até mesmo o lance das regionais, comece a ter essa semelhança com o Eevee também, sabe? Mas em vez de ser evoluções por pedra, ser evoluções regionais, sabe? Isso seria da hora, mano. Porque no Let's Go, querendo ou não, assim, desculpa, não tô puxando sardinha porque eu joguei o Eevee, mas no Let's Go, tipo assim, só do fato das roupinhas que você pega lá, com referências às Evolutions, sim, etc. Cara, o jogo do Eevee é muito mais divertido, sabe? Tipo, tem mais coisas pra você fazer, aparentemente. Querendo, tipo assim, puxa um pouco esse lance das Evolutions, sabe? Eu acho que seria legal, se vai colocar os dois como garoto propaganda, né? Da franquia e como mascote, seria interessante que os dois tivessem, não digo a mesma pegada de evolução, mas que eles tivessem esse lance de coisa. Até porque se já mexeu no Raichu agora, nada impede de mexer no futuro, entendeu? Continuar mexendo, colocando mais evoluções pra ele com tipos diferentes. Quer dizer, então, que você tá falando que vai ter o Gorochu, é isso mesmo? E o Gorochu, mas eu diria um Raichu, sei lá, velho, de outro tipo com elétrico, entendeu? Não, igual foi em Alola. Eu acho que seria legal, já mexeu mesmo. Eu não imaginei que eles iam mexer no Raichu. Na verdade, eu nunca imaginei que eles iam mexer na linha evolutiva do Pikachu. Do Pikachu, assim, né? Ia ficar daquele jeito. Mas depois que mexeram, por que não, né? É, não, eu tava zoando do lance do Gorochu, mas eu concordo. Eu acho que faz sentido. Faz sentido o Eevee, ele já ter muitas evolutions. E pelo fato dele não ter sido... Assim, ele tá sendo introduzido meio que... Não agora, mas... Agora é mais oficialmente, né? Tipo, agora que foi com os dois pés na porta, né? É. Então, beleza, ele já tem bastante coisa realmente. E eu, por mais que eu tenha jogado do Pikachu, eu vi todo mundo que jogou o Eevee falando isso. Tipo, o Let's Go, né? Que o Eevee, ele é mais roubado também. Ele é a versão do Eevee. Ele é muito roubado por conta desse mais... lance. Ele é muito roubado por esse lance dos tipos. Sim, exatamente. E ele tem os golpezinhos lá, tem as roupinhas e tal. E eu lembro que eu acho que comentei com o Bruno quando ia sair o Let's Go, que eu falei assim, eu vou pegar o Pikachu, mas eu tenho pra mim que a versão do Eevee vai ser mais legal, porque o Eevee tem mais cara de pet. O Pikachu, ele tem aquela cara de Pikachu, tá ligado? Mas o Eevee tem cara de um bichinho de estimação, tá ligado? E pra pegada do Let's Go, pra mim, fazia mais sentido. E tanto que se não fosse pela minha neura de pegar sempre a primeira versão, eu teria pegado o do Eevee. Mas eu sempre pego a primeira versão por neura, mas enfim. Então, faz sentido, realmente faz muito sentido o Pikachu ele começar a ter um pouco de destaque, assim, ó, em formas, né? Seria interessante. E eu gostaria, assim, como o Dani foi aquela hora, sou eu agora, sabe? Acho que eu puxo pros dois lados aí, tanto do que o Camaleão falou, pra quanto do Dani. Porque eu acho que é muito provável realmente sair uma Evolution Dragão. Mas também, justamente por seguir esse molde do que a gente parece que uma região tá vindo contra a outra, já tem um tema muito próximo à guerra, que, enfim, o nome, cara, Sword and Shield já tá muito ali, né? É, Sword and Shield, tipo, é muito conflito. No mínimo, né? Um tapa na cara de alguém, eu espero, tá ligado? No mínimo, assim. É, tipo, então, não que necessariamente seja guerra, mas conflito sim, né? Tipo, dá a entender pelo menos isso, né? Tipo, uma briga. Exatamente. Então, a gente já tem o lance, sabe, de puxar toda a história de França e Reino Unido, Inglaterra, e sabe, ficar juntando aí Kalos e Galar e enfim, ficar misturando essas coisas que nós, como fãs doidos, gostamos de fazer. Acho que faria completo sentido justamente ser um, acho que um desses três tipos que tem a relação de fraqueza e vantagem com fada, sabe? Sim, sim. Justamente com o Silvio. Eu acho que realmente, né, como o Camaleão disse, quanto mais melhor, se já lançasse todos os outros tipos que faltam, tava top. Mas realmente... fecha o bingo já. Já fecha, exato. Anota tudo já. Exato, mas acho que realmente, como o Camaleão também salientou, é algo que eles vão guardar, cara, porque a galera gosta de teorizar em cima disso. Os fãs gostam de ver e de imaginar, meu Deus, qual a próxima Evolution que vai sair, sabe? Sim, sim, com certeza. Ah, e a próxima Evolution vai ser tal tipo, ou vai ser trazendo outro tipo novo, e etc. Então é meio que uma arma de marketing que eles têm dentro da franquia, assim. Sim, e é uma sim, arma sim. muito poderosa, sabe? Tipo, porque acho que, cara, foi total assertivo lançar um Let's Go Pikachu e Eevee. Porque acho que o Eevee talvez seria um dos outros Pokémon, assim, que, como o Pikachu, consegue bater com todos os gostos, sabe? Consegue bater com o gosto da galera que gosta de algo mais kawaii, fofinho, de alguém que curte um, sei lá, um estilo, um visual meio mais radical, sabe? Tem o Jolteon, tem o Vaporeon, Sylveon, Espeon. E são todas criaturas, são muito distintas umas da outra, assim. Sim, sim, sim. É, então, você consegue abranger, assim, uma gama de gostos completamente diferente. Não, então, com é muita vantagem com o Eevee, assim. Eu acho que realmente vai ser apenas uma, mas justamente por isso. Eu acho que se a Game Freak tivesse pensado nisso lá atrás, tipo, a Game Freak é a Pokémon Company, se eles tivessem pensado nisso lá atrás, Pikachu não seria o mascote da franquia, tá ligado? Talvez. Eles iam pra outra vibe, né? Mas beleza. Mas o Pikachu era mais carismático, né? Enfim. Ia ser o Clefairy. É, ia ser o Clefairy. É, verdade. Bom, eu prefiro o Pikachu e o Eevee ganhando formas novas do que a Clefairy ganhando formas novas, né? Tá bom já, né? Clefairy, Mega Shine, é isso aí, né? Tá bom. Aí os Clefairy Lovers vão xingar a gente no comentário. Vou ficar bravo. Ah, mas é verdade. Vê que eu tô esperando que tenha a Clefairy sabe aonde? Naquela parte lá que tem os bagulho lá. Naquela parte lá da Helix, tá ligado? Do alienígena lá. Naquele monte lá das gravuras lá. Eu tô achando que vai ter uns Pokémon alienígena lá. O que vocês acham? Vocês acham que tem chance? Um Behind, tá ligado? Uns Behind, uns Elgin. Olha, pelo que eu vi, tá com mais cara de um... Parece Kecleon por causa da linguinha e dos espinhos nas costas. Então eu fiquei tipo, ué, mas isso aqui eu não é... Ah, não sei mais. Eu queria falar de um comentário que eu li esses dias. Que poxa, eu não sei se eu fiquei com dó da pessoa, se eu só achei engraçado. Mas é porque, tipo, o comentário era basicamente... Acho que isso daí é tal coisa... Porque a gente nunca viu algo parecido. Aí você fica, claro, porque pode ser algo novo, tá ligado? É o Sherlock Holmes. Então tá certo. Ah, eu espero que... Eu gostaria que fosse alguma coisa grande assim, mas eu acho que não vai ser nada demais, não. Eu acho que vai ser mais backstory mesmo. Tipo, eu acho que coisinha é da região assim e tal, mas nada demais. Claro. Mas gostaria que fosse, gostaria que tivesse alguma... Olha... Você ia falar. É assim, eu, tipo assim, no começo eu fui pela onda do Kecleon, mas eu fui muito mais influenciado por todo mundo tá falando, tipo, é um Kecleon. Mas assim, gostando do Kecleon como eu gosto, eu não consigo muito ver o Kecleon tirando essa parte da língua. Sabe? Tipo, depois começa a ficar muito estranho. E, tipo, a maior característica do Kecleon é o zigue-zague na barriga, sabe? É verdade. Sim. E tipo, aquilo não tá nem ali. Então eu não acho que seja de fato um Kecleon, não. É, e eu também não vejo porque o Kecleon ganharia tanto destaque assim, sabe? Tipo, não diminuindo o Kecleon, mas já diminuindo. Sabe? Ele é um Pokémon comum, entendeu? Sim, sim, então, sim. Faz tipo, sentido. Eu não sei porque. Se não um Pokémon mais assim em destaque, que muita gente gosta, tem tanto, né? Aparece tanto assim em cenários e tal. Deve ser algum Pokémon. Que deve estar envolvido alguma lenda ali naquela região e que ele, sei lá, ficou ali aquela marca. Às vezes, é isso que a gente precisa colocar também. Às vezes aquele negócio ali só tá ali porque tá ali e a justificativa vai ser uma bosta e aí o jogo vai terminar e não teve nada ali. Não, é verdade. Só de enfeite de bonito mesmo. É verdade. Sim. Dá aquela dor no coração, mas é possível. Não, não só possível, eu diria que é provável. mas eu assim, não, é que eu, assim, mesmo que não tenha nada a ver, nada com nada, assim, mas eu acho que é um detalhe interessante, tá ligado? De mapa, assim, ter essa, essa, porque assim, a primeira hora que eu olhei assim, eu pensei, nossa, parece uns bagulho de alienígena, assim, aí agora olhando aqui, tem aqueles bichinhos lá que parece aqueles bichinhos pequenininhos, né, lembra um pouquinho também os Zygarde de Cells, tá ligado? Mas não é, provavelmente, porque já ficou pra trás. Mas me lembrou um pouquinho, assim, o cabecinha e tal. Aqueles têm bracinhos, né? Os Guard Cells não têm bracinhos, né? Mas eu achei peculiar, eu acho da hora, mesmo que seja só pra background. Deve ter algum Pokémon novo que aparece nessa área, tá ligado? Porque eles não iam fazer um landscape Sim. diferente pra não ter absolutamente nada. Mas nem que seja pelo menos uns Pokémon novo ali aparecendo, diferente ali e tal, temático ali com a região, Sim. etc. Mas eu gosto do... Se vai ser relevante ou não, aí outros 500, mas pelo menos algum novo realmente parece que sim. Exatamente. Sim, mas assim, tipo assim, é que, por exemplo, a único motivo de eu achar que pode não ser nada é porque a forma com que aquilo tá desenhado, tá tipo assim, desenhado como se fosse num monte um pouco mais de relevo, assim, então você já encara aquilo de frente, né? Sim. Por sim. exemplo, eu adoro alienígenas, eu gosto muito de falar sobre alienígenas e tal. Na verdade, eu ia fazer um canal de alienígenas, não de Pokémon, mas enfim. tipo assim, tem muito que a gente discute nessa área da ufologia e tal, que geralmente esses desenhos são feitos pra quem vai ver lá de cima, sim. entendeu? Só que nesse caso é esquisito, porque tipo assim, não tá numa área plana, entendeu? Então parece muito mais que tá num lugar que, tipo assim, que foi feito pelas próprias pessoas dali, talvez um pouco mais lá atrás, sabe? Um negócio meio pré-histórico, saca? Uhum. E eles preservaram ali, entendeu? Faz Mas sentido. Pode ser um lance alienígena também. É que geralmente o negócio da alienígena não fica tão assim em destaque. É mais sabe? Reto, né? É verdade. Tem razão. É mais reto, entendeu? Então ali parece que foi feito um negócio pra quem tá ali mesmo ficar observando. Sim, sim, sim. Então, um troglodita da Idade das Cavernas, ele achou uma grande. Exatamente. Exatamente, exatamente. Se for um alienígena que tá aqui, aí ele não precisa ver de cima. Não precisa ver de cima. Enfim, prossegue aí, Dani. Se o protagonista for um alienígena. Exatamente. Não sei, nunca se sabe. É o lagarto, gente. Descobriram tudo. É, pode ser os reptilianos, é verdade, a rainha. Ela é, tem a rainha, reptiliana. Putz, rainha. Tudo faz sentido agora. Caralho. Retebilou. Não, mas o que eu ia falar é que esse desenho, pra mim, parece que tem aqueles choquezinhos, né? Parece que aquele negócio que parece o Keklion, não sei o que que é. Ele tá sendo exposto a alguma energia, não sei o que é aquilo, mas isso me lembrou algo. Eu gosto muito de hypar a galera e falar coisas pra pessoa ficar pensando. Eu me lembrou um pouco, tipo, aquela coisa da radiação, sei lá, de Mega Evolution e tal, essas coisas. Porque parece que aquela coisa tá sendo exposta a algum tipo de energia. Não sei, pra mim pareceu que aquela coisa era uma coisinha, era aquelas coisinhas, e ela foi exposta a uma energia que ela virou essa coisona. Ou seja, Mega Evolution, eu tô brincando. Caramba. É que eu não, pior que faz sentido. Ou, assim, é que quando eu vi a princípio, tipo, eu tinha visto. Parece ter um bicho grande, né? E tem outros bichos pequenos. Me deu a impressão que ele tava. Tipo, vamos supor, tá protegendo, tá ligado? Que tem uns bichinhos pra cá. É que não dá pra ver do outro lado, então não sei se tem mais coisa. No mapa dá pra ver? Ou não, acho que não, né? No mapa não, só dá pra ver bem por cima, assim, o negócio. Então me dá a impressão que, tipo, é como se fosse. Sabe, tipo, a mãe protegendo as crias, tá ligado? Me dá essa impressão, assim, muito vagamente que, tipo, tá rolando alguma coisa aí e é isso aí. Mas não sei também. É meio. É uma incógnita mesmo. Uma incógnita. Sim. Ah, é só um adendo, só pra não deixar assim, tipo assim. É, o que tava falando sobre alienígena também. Tipo, se fosse de fato feito, talvez por. Que eles quisessem puxar as referências dos alienígenas, eles poderiam ter feito esses desenhos um pouco mais abaixo no mapa, nas plantações que tem ali. Porque é muito comum desenhos assim sim. aparecerem também em plantações numa área mais rural. Sim, né, sim, sim, que é o que parece no mapa. Então, isso que eu também tô, assim, muito pé atrás. Se é de fato uma referência alienígena, apesar de parecer, sabe? Sim, sim, não, tem razão, faz sentido. Pode não ser mesmo, não. Apesar de, tipo, até dá pra ver do mapa, mas na montanha é meio ruim mesmo, né? Tipo, pra você ver de cima, assim, não faz sentido mesmo. Se da ótica alienígena não faria muito sentido, os caras são mais espertos que a gente. Se pra gente a gente percebe algum erro, né? Então eles também vão perceber, por favor. Mas enfim, mas é interessante, curti. Agora. Deixa eu puxar aqui de novo a listinha. Porque a gente tem algumas coisas, né? Tem algumas coisas. Na verdade não tem não, eu já falei a maior parte das coisas. Porque no fundo não tem muita coisa, né? Tipo, a gente tem muito do mapa, né? Infelizmente. Mas sabe uma coisa que eu achei muito peculiar? Porque assim, a galera tem associado muito a Kalos, né? E, tipo, isso não... Beleza, a Game Freak, às vezes, ela pode realmente tá só fazendo uma referência aqui e ali, tá ligado? Mas ela sabe que a galera percebe. Porque ela não é burra, tá ligado? Tipo, ela sabe que o povo não é idiota. Por mais que, às vezes, ela ache. Mas, no geral, ela sabe que a gente não é idiota. Então, tipo, a gente vai ver algumas coisas no mapa e vai associar, não tem jeito. Porque, por exemplo, a primeira uma das primeiras coisas que eles mostram no trailer é aquela caverna com as pedrinhas coloridas. E aí você vai me desculpar, mas eles colocaram isso no primeiro trailer pra, pois é. É pra fazer a galera lembrar de Kalos, tá ligado? Não é à toa, tá ligado? Não pode ser à toa, sabe? Tipo, nem que seja uma conexão conceitual, né? Não que a Kalos vá aparecer aqui. Mas, tipo, é pra fazer lembrar, sabe? Tipo, não tem jeito, pelo amor de Deus. Aliás, o Danny e eu, a gente tava comentando esses dias, né? Tipo, quando saiu, né? Que a gente percebeu, mesmo sem ver, que depois a galera, um monte de gente começou a compartilhar isso também na internet, né? Mas a possibilidade de Kalos vir embaixo, né? Daquela área de nuvens e tal, né? Que sempre, tipo, sempre que tem nuvem no mapa de Pokémon, a gente fica caçando o pelo em ouro, né? Mas eu lembro que eu comentei com ele isso, e eu vou até jogar aqui pra gente, né, refutar, basicamente. Mas, tipo, eu lembro que quando eu comentei com o Camaleão na live dele, a gente não conseguiu identificar onde poderia ser a Elite Four. Sim. E se a Elite Four não estiver aqui? Não tem Victory Road também, né? Não tem Victory Road. Porque tem, é verdade, tem um trenzinho ali, né? Não tem Victory Road, não tem... Porque assim, qual a outra região que... Beleza, eles fazem muita referência a Kanto, sei lá, faz. Mas, qual que é a outra região que tipo, não tem uma liga própria? É Johto. Porque a Johto compartilha com Kanto e a liga... Exato, e ela fica em Kanto, a liga, né? Você vai pra Kanto pra ir pra liga. Então, faria um certo sentido se a liga não tivesse aqui. Sim. Inclusive, tem aquela florestinha do lado da casa do protagonista. Eu senti uma vibes assim: beleza, tem uma floresta ali, mas você não pode explorar. Aí você venceu tudo. Ops, olha ali uma floresta, vamos ali. Nossa, Kalos. Igual foi Johto com Kanto. Nossa, Kalos. Tipo, uau, olha o que eu achei aqui. Tava ali desbravando uma floresta, peguei meu facão cortando um cipós, assim, de repente, né, você abre, assim, uou, lumioso. É, uau. Assim, eu assim, só vou ressaltar pra galera que tá vendo a live aqui, não acho que vai ter, tá? Eu acho que Kalos não vai estar no jogo. Mas seria uma explicação, tá ligado? Pra gente não conseguir identificar onde exatamente tá a liga, Aliás, a liga pode até estar naquela própria... Naquele castelo, tá ligado? Pode ser lá a liga, pode ser que seja lá, pode ser que a liga esteja numa montanha, pode ser que esteja de fato atrás de alguma nuvem, tá ligado? Mas não quer dizer que o fato da gente não tá enxergando ela necessariamente aqui direitinho que Kalos confirme. Não é necessariamente isso, pelo amor de Deus. Mas é engraçado, no mínimo, a gente teorizar, tá ligado? Eu acho engraçado o fato da gente tentar ficar achando motivo pra ter Kalos, tá ligado? Eu acho engraçado. Acho divertido. O que me pareceu, assim, também não sei se eu tava com a mente muito na linearidade do mapa, que, né, a gente já falou disso algumas vezes. Uhum. A impressão de que provavelmente, principalmente por aquele estádio ser que a gente tem um ensino diferente... E ele tem uma cara completamente, tipo, de um evento muito mais significativo do que os outros estádios, assim. Sim, sim. Então eu tive, assim, né, claro que é teoria, mas na minha cabeça já bateu aquele pensamento, assim, rápido, de que provavelmente aquela ali não seria, assim, como as outras Elite 4 são, sabe? Sim, sim, sim, sim. Que é basicamente uma ilha, ou uma cidade, ou um buraquinho de terra que escavaram e colocaram um prédio ali pra Elite 4. Aham. Uhum. Me deu a impressão de que talvez ia ser uma cidade muito maior com mais coisa pra fazer. E que ali estaria a Elite 4, talvez pela importância que a cidade tem na região, assim. Assim, uhum. É, provavelmente tá lá, né? Mas eu só joguei aqui pra gente trocar ideia e discutir mesmo. Olha, sim. Sabe por que também pode fazer sentido? Tipo assim, uma coisa interessante na Elite 4 de Johto é que, assim, não são todos os membros da Elite 4 de Kanto. Né? Sim, por exemplo, acho que só eles resgataram o Bruno e o Lance como campeão, se eu não me engano. E o, é isso, Koga, né? E o Koga. É, o Koga, mas ele era Jin Leader antes. Sim, né? Ele era Jin Leader, sim. Então, isso é muito interessante porque, por exemplo, em Kalos, na Elite Four, nós temos o Winkstrom. Sim. E ele é muito puxado pro cenário de cavaleiro, tá ligado? Pode crer, e, tipo, e o pior, velho, que se você olha a Elite 4. você olha a Elite 4 de Kalos, você, tipo assim, ele não se encaixa ali. Ele não tipo se assim, encaixa, é um, né? Não tem nada a ver. É um cavaleiro que tá jogado ali, tá ligado? Tipo, ele é muito bizarro, sabe? Ele não tem nada a ver. Então, tipo assim, já, né, colocando gasolina no fogo, tipo assim, querendo ou não, é interessante imaginar que, tipo, se eles compartilhassem a liga, sabe? E, tipo, tivessem, a Kalos tivesse ligação, você puxa o Winston, que, tipo, velho... Não tem nada a ver, né? Sabe, você vai, a tua mente vai explodindo, sabe, faz muito sentido. É, entendeu? Passa a fazer sentido, verdade. Sabe, começa a fazer, outra coisa, tem o lance da Malva, que tipo, ela era da Team Flare, entendeu? Sim. E como que isso fica dentro da Elite 4, entendeu? Porque, pode tudo bem, o Giovanni era, né, um mafioso e tal, e ele era um líder de ginásio, e usava o ginásio dele pra outros fins também, mas, de qualquer forma, tipo assim, como que fica na instituição da liga quando você tem um membro como a Malva, por exemplo, que era da Team Flare, e sabendo que a Team Flare planejava, entendeu? Tipo assim, então, não seria legal agora dar uma remodelada na Elite Four de Kalos, pra trocar. Galar, entendeu? Trocar, e tipo, você já tem um personagem pronto, que é o Winston, entendeu? É, exatamente. Eu não sei o Seabold, se ele tem um lance mais real, assim, da realeza e tal. Também tem aquela outra meio índia, não sei, esqueci o nome dela. Mas, enfim, só o fato do Winston tá ali, entendeu? Já é muito estranho, sabe? Porque ele é o que mais expôs ali mesmo. Sim, ele não faz sentido, sabe? É um cara com uma armadura e eu tô lá, sabe? Então, tipo, é muito esquisito. É, ele tem, o cabelo dele também não faz sentido, né? Eu sempre tento entender também o que é aquilo no cabelo dele. Porque ele me lembra o Garchomp, tá ligado? Mas o Garchomp é Dragon, não tem nada a ver, tá ligado? Por quê, velho? Não, mas, tantas ligações e conexões possíveis com o Kalos que eu realmente fico pensando, caramba, até que ponto é a gente caçando e fuçando pontos pra ligar? Foi tudo planejado, tá ligado? E a Genji Frykes tá lá desde 2003 lá. Vocês nem... É, faz sentido. Aliás, não só isso, mas também tem o lance dos trens, né? Porque tipo, a gente sabe que tem os trens aqui, lá em Alumios tinha o trem inutilizado e tal, que não, né? Que enfim, nunca foi usado. Aqui a gente tem muito trem também, né? Enfim. É um tema, né, que é um pouco usado lá. A gente vai também de uma cidade pra outra de trem, eu não lembro agora os nomes da cidade, mas faz sentido ter, né? Sim. Não só pelo tema, galera. Tinha até uma galera falando que podia ter o Nova, né? Mas eu, pessoalmente, acho que o Nova não faz muito sentido, assim. É, tem. Mas o problema é o Kalos com o Nova. Porque o Nova também tem trem e tal. Mas o Nova tá muito... Se tivesse o Nova, seria muito mais conectado com a Lola do que com... Exatamente, concordo. Aliás, assim, a gente falou daqui que pode ser, mas pra também não deixar a galera na não gerar muito expectativa em cima disso, também a gente tem que colocar o porquê não pode. O porquê pode não ter. Porque, assim como eu comentei antes, tipo, o Kalos tem muita cidade, tá ligado? Por mais que a gente tenha a noção que... A gente tem uma noção por cima, né, de como que é o mapa aqui de Galar. Mas a gente sabe que as cidades, elas são maiores do que realmente tá aparecendo aqui, e por consequência as rotas também devem ser maiores do que estão aparecendo aqui. Dá pra notar que, tipo, a região aqui, ela não vai ser pequena, ela vai ser relativamente grande, por mais que ela não tenha um overflow de cidades. E se você vai colocar mais 16 cidades, 16? Acho que são 16 cidades que Kalos tem, pra você fazer nesse formato gráfico, porque eles vão ter que refazer tudo, porque tipo, o XY não dá pra aproveitar os bagulho aqui nesse motor, né, gráfico, né, seja galera critique ou não dá, né, pra usar o mesmo, né? Você tem que recriar do zero. Então eu acho que tipo, é too much, tá ligado, tipo, pra ter a região inteira aqui. Gostaria de ver, a gente no fundo torce, mas existe essa probabilidade de que não tenha, mas faria muito sentido se realmente tivesse, tá ligado? Sim, nada que não pudesse rolar como canto em Jotô, né, porque na segunda geração ali no remake da segunda depois, que aí canto é tipo completamente fatiada, ah não, isso aí tira, ah não, isso aqui não precisa, tira também, é tipo, cidade, inunda, tá, inunda a costa o Kalos, tá ligado? Joga água tudo ali e já era. Fica só duas partes. Desmata a floresta. É, desmata a floresta. É isso aí, tá show. Já acabou, já acabou. Não, mas assim, eu não querendo. Vou jogar mais gasolina, igual o camaleão. Boa. Eu acho que assim. a gente esperou muito, né, esse jogo de 2019, e querendo ou não, teve muita hype por conta de gráficos, que Pokémon ia ficar no mesmo patamar de Breath of the Wild e tal, né? Uhum. E aí a gente chegou e viu que realmente não, os gráficos melhoraram em si, estão muito legais, mas não tá o top gráfico do Nintendo Switch. O que justificaria também isso, porque a Game Freak também colocou muita expectativa na gente, seria ter duas regiões, já que não tem uma região top com gráfico, pega e faz duas regiões com gráfico médio. Acho que tem caos, não, tô brincando. Eu realmente acho que não vai ter. Eu achei que você ia falar, faz duas regiões com gráfico merda, tá ligado? Eu falei, caralho, mano, como assim? Não, foi médio. Ah, tá. Ô, que susto, velho. mas essa lógica faz até um certo sentido. Faz um certo sentido. Não sei, mas... Vamos torcer, né? No fundo torcer, a gente fica na torcida, né? Que vai rolar. Depois a gente quebra a cara. É um relacionamento abusivo. Exato. Completamente. Tipo, mano, eu vou ficar chateado, eu não vou ficar puto, mas não vai ser nem com a Game Freaks, tá ligado? Vai ser comigo porque eu me iludi, eu aceitei ser iludido, tá ligado? Eu que vou ter essa vida ainda, né? Aliás, falando em ilusões, vocês acham que aquela parte que tem um farol, que tem um porto ali, vocês acham que aquilo vai ser usado pra alguma coisa? Outro SCSN. Pode crer. Mas vocês acham que... Então, aquilo tá meio ali, né? Tipo assim, oi? É, tipo... Eu não sei pra onde aquilo vai, sinceramente. Eu fiquei olhando, mas... Eu acho da hora ter, tipo assim, mas, por exemplo, geralmente quando tem... Eu ia falar que, na verdade, eu ia falar groselha, né? Mas, tipo, por exemplo, o Johto, ele justifica ter uma cidade costeira, né? Tipo, bem com farol, uhum, e tal, né? Se eu não me engano, é Camphrear, que... Ou é Silage, eu não lembro qual é a cidade de Kalos que tem... Que tem, tipo... Kumarine, acho que é isso mesmo. Que tem aquela... tipo, um porto também, que tem lá as lojinhas lá e tal. Que é legal pra caramba, mas aquilo lá e nada é a mesma coisa, né? Tipo... Não tem. Você explora ali a cidade, mas não tem muita relevância na água, né? Marítima, né, no caso. Sim. Então não sei se qual a vibe que eles vão levar, assim. Ou será que a gente vai daqui pra cá? Sacanagem. Não, relaxa, gente. Não é isso, não. Mas seria engraçado. A galera já tá putaça com a gente tá teorizando demais já. Ah, mas é o que tem, né, mano? Porque não tem. Falta informação, né, tipo, oficial, pra gente ter uma certeza, ter mais certezas, né. Aqui a gente tem bastante dúvidas, na real, né. O trailer, ele mais levanta perguntas do que responde questões, né. Então, total. Mano, eu acho que talvez seja a peça de marketing mais efetiva da franquia nos últimos, sei lá, 4 anos, provavelmente. Sabe, que tipo, conseguiu criar um buzz tão grande assim dentro da comunidade, porque eu sinceramente não lembro, pelo Let's Go, né, a maioria da galera, não a maioria, mas boa parte da galera tava na verdade puta, então quando saiu alguma coisa a galera se juntava pra xingar e descer paulada em Let's Go. É, tipo isso. Mas tipo, Ultrasun e Ultramon e Sunmon acho que não conseguiu ter um nível assim de gerar um buzz, sabe? Nesse nível. Pelo menos é o que eu sinto. Eu posso estar, tipo, com uma falsa memória agora dos últimos anos. Ah, eu não sei. Eu acho que esse buzz atual é maior. Eu acho que até teve, saca? Mas não foi, tipo, grande assim. Eu acho que agora tá um pouco maior mesmo pro primeiro trailer, tá ligado? Mas é porque, sei lá, não sei. Pode ser. Eu acho que você tem um pouco de razão, você tem razão. Eu acho que também tem muito a ver com o Switch também, né? Porque também o Ultrasun e o Ultramon Sunmon, a gente sabia que ele já não ia tão longe comparado a Omega Ruby e Alpha Safira, porque a gente sabia que o 3DS tinha essas limitações, né? Ele deu uma evoluída, mas a gente não conseguia hypar tanto, porque a gente não sabe o limite. A gente já sabia o limite. Agora. A gente tá indo pra um console de mesa. Já foi por conta do Let's Go, mas Let's Go é meio que café com leite nisso. Mas eu acho que essa coisa de ser um console de mesa tal deixa a gente com mais. Sei lá, pode ser. Porque eu acho que. É, assim, tipo, eu só queria falar porque era uma coisa que eu tinha falado lá no começo. Só que aí a conversa foi indo, enfim. Uhum, esse lance de anúncio, assim, eu acho que talvez vocês podem discordar de mim. Só que eu tô no grupo que esse anúncio, ele não gerou impacto algum, assim. Não, tipo assim, por exemplo, quando você jogava os jogos de DS, até DS, E aí você vê a mudança pro 3DS, no caso, o XY, por mais que se você pega o XY hoje e compara com o que foi lançado agora, é diferente, mas aquela época o impacto foi muito maior. Com certeza. Uhum, sim. Tipo assim, foi um boom. E foi uma coisa que eu tinha discutido, não sei se eu discuti isso com você na live, mas acho que foi uma coisa que eu falei no Discord, que tipo, o Tsunekazu Ishihara, na entrevista dele pra Forbes, ele passava a sensação que ia ser o novo boom de Pokémon dentro de um console. Sim. Exatamente como foi, por exemplo, a primeira geração. Entendeu? E pode... Pode ser que seja. Mas assim, o trailer não favorece. Realmente, o trailer não parece, não. Ele te deixa muito a desejar. Porque se você for pegar... Até mesmo a nossa conversa, por exemplo, aqui. Não sei quantas horas já se passaram, mas enfim. Acho que 2 horas. Nessas 2 horas, tantas coisas que a gente tá falando como possibilidade. Sim. Ou que até mesmo que nós queríamos... Entendeu? E tipo, isso não fica em evidência em nenhum momento no trailer, sabe? Sim. Então, talvez se o trailer tivesse sido um pouco mais trabalhado no sentido de apresentar uma coisa fantástica, eu acho que a gente talvez teria ficado até mais satisfeito com o que a gente viu. O que eu percebo muito nas redes sociais é isso, sabe? Tipo, nossa, eu vi o trailer, não me agradou, entendeu? Tipo, nossa, tá os moldes de Sun e Moon HD. Sabe? Tipo, sim, sim. Tem muita abobrinha no meio dessas críticas, mas elas têm fundamento. Sabe? Uhum. Tipo assim, esse é o ponto que às vezes eu fico lá no Facebook até discutindo com o pessoal de maneira mais saudável, mas enfim, as pessoas, elas talvez não conseguem se expressar de uma forma, então elas vão usar o mais próximo que elas têm pra colocar como um argumento. Então, por exemplo, sim, quando a gente vê os moldes ali usados e um pouco daquela reciclagem das batalhas, tipo, você tem a sensação gigantesca que o jogo parece um port do 3DS em HD, sabe? Não, parece que é um jogo que funcionaria, sim, no 3DS, pixelado, mas funcionaria, entendeu? Uhum. Então você tem essa sensação que fica amargo e você fica tipo, nossa, mas sabe? Então se eles escaparam o trailer e deixaram, tipo, vai fazendo revelações aos poucos, eu não sei, mas eu tenho a sensação que foi uma péssima estratégia, sabe? Porque não, você tem a sensação de estar jogando, tá assistindo, na verdade, uma coisa que não é novidade, como foi talvez prometido, entendeu? No sentido daquelas entrevistas dele que ele falou que, nossa, ia mudar, ia ser o jogo que todo fã Pokémon quer. Essa frase dele, assim, é a que me pegou muito assim, sabe? Ele fala, tipo assim, eu quero ver a galera falando assim, esse é o jogo que eu sempre quis de Pokémon. Entendeu? Uhum. E, tipo, se não tem Pokémon seguindo, se não tem, sabe, nem o básico, que é o Pokémon seguindo, entendeu? Então, tipo assim, não é o jogo que eu quero, desculpa, sabe? Então, eu tenho essa sensação que o trailer não foi tudo isso, não, sabe? É, não. Eu acho que é gerado um buzz, de fato, mas não do jeito como foi XY, por exemplo. Não, sabe? Com certeza, eu concordo que o salto, eu acho que a gente até tinha comentado isso com o Danny também, e se pau eu comentei com o Skull Bruno na live também. Que o salto de Black White pra XY foi muito maior do que o salto que a gente viu de... Aliás, foi muito maior que o salto que a gente viu de Horas pra Sun e Moon e de Ultra Sun e Ultramon pra agora, né? Pra esse jogo. Sim. Ou pelo menos aparentemente, né? Mas é aquele... Eu também já vou até comentar aqui. Eu vejo muita gente falando que... Gente, é final, not final footage, tá ligado? Tipo, não é o jogo final. É... Ela acha que tipo, não vai ser muito diferente disso também, tá ligado? Eles não vão fazer uma coisa completamente diferente. Completamente. E aí, mano? Olá. Não vão fazer um negócio. Chegou agora atrasado. Chegou chegando no atraso do rolê. Cross chegou agora 2 horas atrasado. Ah, tipo, eu tava num cativeiro com de muitos Rocket e Grunt ali. Tive que sair na porrada. Aí é complicado. Saiu uma porrada ali. Por isso que nem o Red na Seal ficou. Andou de plataforminha que teleporta. Exatamente. É justo. Então, o salto foi maior, de fato. Né? Tipo, né, assim, aqui a gente não sente, basicamente, né, diferença. Assim, na hora que eu vi o trailer, eu realmente não sei. Eu percebi isso, mas isso não me incomodou a ponto de eu achar que é algo ruim. Mas eu entendo o ponto. Eu entendo que, tipo assim, eu acho que também tem outros fatores. Vamos supor, não só o Zelda, mas, por exemplo, eu vi muita gente falando bem daquele jogo novo do Yo-Kai Watch que vai pra sair pro Switch, que, tipo, parece, sim, bem um anime. Então, tipo, ele é muito bonito, realmente. E aí, tipo, quando você vê um negócio daquele, você pensa assim, nossa, eu quero aquilo na minha franquia também, tá ligado? Minha franquia, entre aspas. Se eu fosse acionista da Pokémon, eu tava feliz. Ainda, exatamente. Porra. Então, eu entendo a galera achar ruim. E acho que é saudável realmente a galera criticar e falar que acha que aquilo não é o que ela tava realmente esperando. Mas, e os caras, eles não ajudaram muito realmente, porque os caras falaram uns bagulho desse mesmo, falaram assim, ó, isso aqui vai ser muito bom. Isso aqui vai ser o melhor, o mais bonito que você já viu, tá ligado? E de fato é, mas. De fato não é aquilo que tipo assim, você espera quando alguém fala. Que bonito fala isso. Nós estamos falando, né? É, tipo, acho que é o mais próximo. 0 a 10, que bonito é ele. É que assim, tem que levar em consideração o seguinte, que bonito não necessariamente significa ter gráficos bons, tá ligado? Até porque a gente vê, por exemplo, o Pokémon Tournament, ele é bonito, tem gráficos bons, ele é bonito, pro que ele se propõe. Só que se você for pegar todo o contexto de Pokémon, ele meio que tem um estilo bem diferente do principal, né? Claro. O estilo visual. Então assim, a direção é diferente. Eles falaram que tinham que fazer um jogo bonito. Como eu disse antes, bonito não é necessariamente um gráfico ultra poderoso, sei lá o que. Se você quer um gráfico ultra poderoso, muito dificilmente vai ter um Pokémon tão cedo, pelo menos. Porque, vai, Let's Go Pikachu Eevee foi o primeiro jogo da franquia Pokémon a sair com... Eu não sei se Switch pode ser considerado portátil ou console de mesa, acho que um meio termo, né? Ele é um console de mesa com funções portáteis, mas a galera chama de mesa, então, né? No geral. Foi o primeiro jogo, entre aspas, da franquia principal, ali da franquia principal, né? Sim. Problema, que saiu pra um console de mesa. Então assim, eu acho que de começo, a gente já deveria estar comemorando por ter jogos da franquia principal saindo lá, porque se a Nintendo, se a GameCube não quisesse, sabe, eles nem fariam, eles só tipo, tentariam prolongar a vida útil do 3DS com mais um jogo do mesmo. Eu imagino que se esse jogo saísse pra 3DS, provavelmente o pessoal ia falar que é a mesma coisa que os jogos anteriores, sabe? Assim, eu entendi o que você tá falando, mas eu acho que. Eu acho que você tá errado. Não, eu tô zoando só, mas eu entendi o que você quis dizer. Mas é que assim. Em questão de gameplay não tem tanta coisa assim pra mudar, convenhamos. Então, mas eu acho que é exatamente por causa disso. Tipo, o gameplay ele não vai ser muito, muito de longe do que um jogo de Pokémon costuma ser. Então, tipo, a gente espera por definição, que então outras coisas sejam mais, tipo, trabalhadas. Então, assim, exato. Modesto, assim, na prática. Eu gostei do visual dos mapas, tipo, da região, assim, o que eu vi de região, do, tipo, landscape, assim, tipo, iluminação, eu gostei. Talvez uma textura aqui, ou resolução ali, que eu não gostei muito, mas eu entendo, por outro lado, a galera, tipo, falar assim, que nem o Camaleão falou dos modelos dos personagens. Podia tá melhor também, realmente, tá ligado? Tipo, por que não gastar, sei lá, mais um mês de trabalho nos modelos dos protagonistas? E tipo, já que tá fazendo uma migração de geração, então retrabalha os modelos dos Pokémon também, tá ligado? Tipo, pra eles... já que o Switch ele comporta mais polígono, comporta mais resolução, então vamos trabalhar um pouquinho mais nisso, saca? Tipo, pra ficar uma experiência melhor. Não dá nem pra defender, tipo... Ah, eles ainda estão tentando se acostumar com esse novo estilo do Switch, que é uma pegada diferente. Não, eles fizeram o Pokémon Tournament, eles fizeram o Let's Go. Não, o Pokémon não é deles, não. Não, não é deles? Foi a Bandai, mas, né? Eles fizeram o Let's Go e acho que então deu pra ter uma noção legal do que eles precisavam fazer. Então assim, eu acho que pelo menos graficamente, eles estão se limitando, pelo menos de propósito, sabe? Porque capacidade tem pra fazer um negócio bem trabalhado. Tanto que no trailer eles mostraram isso, como você falou. A iluminação tá bem feita. A texturização, na maior parte das coisas, tá bem da hora. Só Sim. tem uma cena lá, uma outra cena que tá no trailer que parece que realmente não tá acabado. Ficou bem bizarro. Mas, pô, são assim... Da textura pra versão final, a texturização é de menos, sabe? É o que dá pra trabalhar com mais... mais rapidamente. Só fazer um ajuste aqui ali e tal. O lance mesmo é a modelagem. Que nem teve uma cena do Lucario que ele parecia personagem de PlayStation 2. Aquele zoom no Lucario foi triste, realmente. Cara, assim, se o jogo em si for naquele naipe, vai ser muito decepcionante. É porque tem aquela coisa. Só interromper rapidinho, mas só pra não esquecer. Mas tipo. Se a gente for pegar outros jogos de Nintendo, não é uma exclusividade de Pokémon, realmente isso, tá ligado? Sim. Tipo, por exemplo, o Zelda, ele não tem uma taxa gigante de polígono, tá ligado? Ele não é um jogo extremamente redondinho, assim, os personagens não sabe, tipo, você vê um polígono ou outro aqui se você der um zoom muito forte. Sim. Um pouco menos do que você viu, por exemplo, do que a gente vê no Lucario, por exemplo. Mas a gente também tem que ter em mente que, por exemplo, aquela cena do Lucario não vai acontecer... tipo, aquilo lá é uma cena de batalha, né? Tipo, é um sim, golpe, sim. Né? Ele dá o zoom naquele momento pra poder dar o golpe. Naquele momento poder realmente tá melhor, mas... Quando a gente afasta a câmera, quando a gente tá jogando normalmente, a gente não vai ver necessariamente essa... A gente não vai ver o polígono jogado na nossa cara, necessariamente, né? Mas a gente gostaria de ver menos, lógico, sempre. A gente gostaria de ver menos esse tipo de coisa pra ajudar na imersão, né? Eu acho que tipo, em Alola, eu acho que, vamos supor, eles têm um pouco... Tinha um pouquinho de desculpa nesse sentido, de fazer alguma coisinha ou outra meio nas coxas ali, porque era o 3DS, tipo, portátil e tal, não tem campo. Você pode argumentar isso. Mas é aquele negócio, tipo, a Lola, ele foca bastante nesse negócio, ele tenta focar, né, nesse negócio de imersão. Então a região, ela é muito bonita, ela tem vários elementinhos aqui, os Pokémon, eles fazem sentido muito aqui no ambiente. Você vai e volta pra fazer quests, essas coisas. É, tem umas questzinhas aqui e ali que eles tentam, e eu acho isso muito legal. Eu acho que, tipo, chegou num momento em Pokémon que o gameplay, ele não vai mudar muito mais realmente. Poderia, mas eu acho que não vai mudar muito mais. Então, faz sentido eles darem atenção pra região, darem atenção pros Pokémon, darem atenção pra outras coisas. Mas aí se você faz o salto, a real é essa, né? Tipo, o problema é que não atingiu a expectativa, entre aspas, de muita gente para o salto do 3DS pro Switch, porque as pessoas estão esperando que o padrão do Switch seja muito melhor ou tão melhor quanto o salto do DS pro 3DS, né? No mínimo resolução, né, cara? Porque... Sim. Quantidade de polígono não vai mudar tanto, assim, se for parar pra pensar, tipo, pelo menos na parte de produção. Agora, ele tem que ter o mínimo de bom senso. Ah, beleza, eles lançaram um trailer promocional de anúncio da nova geração. Acho que eles tinham que ter pelo menos um pouquinho mais de cuidado, sabe? Porque isso é que a gente tá comentando isso agora, tipo, são coisas que a gente viu no trailer que pareceu estranho, que a gente tem receio de que acabe ficando na versão final. Isso pode influenciar nas vendas, só pra vocês terem uma ideia, tipo, diretamente ou diretamente, eu não sei. Ah, mas dá pra influenciar. Então, assim, talvez, provavelmente, eu pelo menos espero que eles lancem um novo trailer, mais bem trabalhado, e provavelmente nesse trailer vai realmente surpreender o pessoal, falar, caraca, esse aqui é o Pokémon, tá ligado? Mas se for parar pra pensar no geral, o Pokémon nunca foi gráfico. Se a gente começou do Pokémon Red, cara, tipo, Game Boy, tá ligado? Era não, três cores no máximo, nisso, e lá. Nisso eu concordo, eu acho que, tipo... Então, assim... Falei. É, só finalizar aqui rapidinho. Então, assim, o gráfico nunca foi o principal da franquia principal de Pokémon. Até porque o gameplay e todo aquele lance de você explorar uma região que você não conhece, conhecer personagens novos e Pokémons novos, acho que pelo menos isso é o que me atrai, sabe? Isso que me dá interesse na hora de jogar um jogo de Pokémon ou rejogar esses jogos que já lançaram, né? Então, assim, o que eu gostaria, pelo menos, pra Game Freak, pra franquia de Pokémon pro futuro, seria eles desenvolverem melhor uma história, fazer algo bem mais RPG, né? Tipo, desenvolver com RPG um pouco mais trabalhado. Não que Pokémon não seja bem trabalhado, mas fazer algo mais denso, eu diria, sabe? Você vê, por exemplo, RPGs como Final Fantasy, você vê RPGs como... O Kingdom Hearts é um tipo de RPG em hack and slash, que sim, também pode ser considerado. Então, assim, você vê que eles têm uma puta história trabalhada, e em vários jogos, obviamente, em alguns casos, alguns jogos são jogos únicos, como no caso Final Fantasy, né? E você vê uma mecânica de jogo, você vê uma história bem trabalhada, uma narrativa bem trabalhada, cutscenes, esse tipo de coisa. Eu imagino que a Game Freak poderia seguir esse rumo, né? Tipo, cair de cabeça, até porque eles testaram isso no Delta Episode, sabe? Delta Episode é uma coisa muito diferente que eles fizeram em relação ao que eles já tinham feito até então pra franquia principal. E ficou interessante, ficou uma coisa que você olha e você fala, pô, beleza, eu quero mais disso. Eu acho que se eles seguirem esse caminho, eu acho que vai ser bem certeza, sabe? Então, eu acho que depende do que você quer dizer com a linha Delta Episode. Porque pra mim, Sun & Moon, ele é o Delta Episode numa região inteira. E ele é meio mal executado, tá ligado? Sim. É que eu acho que assim, o Delta Episode, eles conseguiram pegar um roteiro, eles conseguiram fazer um roteiro simples, né? E meio que te prenderam, sabe? Beleza, você tem que ir de um lado pro outro, porque você vai atrás das informações que você precisa, porque você tem interesse. Se a pessoa sim, não claro. Tivesse interesse no jogo, nessa parte, ela simplesmente vazava, sabe? Ia jogar qualquer outra coisa. Sim, sim. Não, eu concordo, eu entendo, concordo. É uma opinião válida. Eu acho. É o melhor jeito de você falar assim, cala a boca. Não, sacanagem. Não, tô zoando. Não, eu concordo, só acho que você é idiota. É que nem um maluco da Microsoft. Lá, você... Aí, é maluco, você quer jogar online no quer jogar um monte no Xbox One? Compre o 360. Compre o 360, aí, aquele anúncio do Xbox One foi maravilhoso. Enfim, não, mas eu entendi o que você quer dizer. Eu só vou fazer um contraponto aqui com uma coisa que eu em particular discordei. Assim, eu concordo e discordo, tá ligado? Que é o lance, sim. Assim, é tipo, a gente, assim, beleza, eu concordo que Pokémon e Nintendo no geral não seja gráficos. O principal deles não é gráficos. Assim como também não é história, que a gente comentou um pouco mais cedo aqui e tal. Mas essas duas coisas, elas fazem parte do jogo. Então elas sim. Têm que ser bem trabalhadas, porque senão o jogo ele fica meio... ele parece incompleto, saca? Então eu acho que sim, a... Parece mal feito. É, a reclamação de quem achou ruim é válida. Eu em particular, sim, discordo sim. Um pouco, no sentido de que eu... pro meu gosto, ele não foi chocante, assim, de falar assim, nossa, meu Deus, eu tava esperando uma coisa diferente, queria que fosse muito mais, não sei o que lá, gostaria... Poderia ser, pra mim não é o, não é o que vai fazer realmente mudar a minha decisão de comprar ou não o jogo. Mas eu acho que é justo que as pessoas reclamem disso também, se elas se sentirem incomodadas com isso, tá ligado? Eu acho que é o interesse, né? Tipo, as pessoas se importam com a franquia e querem ver o melhor dela. Então, claro. É justo. Agora, é justo. Assim, cobrar por... o que eu me refiro a cobrar gráfica, por exemplo, as pessoas olham, que nem vocês mencionaram mais cedo, de pegar um Breath of the Wild da vida e falar, pô, eu quero uma qualidade dessa pra franquia de Pokémon, eu acho meio errado, porque... O estilo visual dos jogos são bem diferentes. Sabe? Sim, sim. É um pouco a história, né? A história, a narrativa visual é bem diferente. Não adianta você pegar. Assim, tecnicamente até adiantaria se tivesse uma justificativa plausível. De pegar uma nova. Um novo visual, né? Tipo, sei lá, usar um semi-realista, alguma coisa assim. Que nem o próprio filme de Pokémon lá, o detetive Pikachu tá fazendo no momento. Sim, sim. Eles têm um motivo pra poder fazer isso, sabe? Se alterar o visual sem uma justificativa, eu acho que o jogo não funciona, sabe? Por exemplo, é que nem, por exemplo, imagina qualquer jogo da franquia Pokémon com o visual do detetive Pikachu do filme. Ia ser estranho. Mas eu não acho que eles iam partir pra esse lado. Eu acho que então, esse cartoon ficaria e você jogaria um jogo mais, assim, com uma perspectiva de mundo aberto, como a gente vem falando, assim. No caso do Zelda, né? Sim, sim. Puxando o Zelda. Mas eu acho que, tipo... Tá, não precisa elevar o nível do Zelda, mas eu acho que o lance do jogo Pokémon, de fato, não é o gráfico. Mas... Eu acho que é o lance de você... A imersão é muito importante. Sim. Por exemplo, sim, você, sim. Eu jogava a primeira geração, e o que, que eu via na minha cabeça quando eu lutava com... Quando eu batalhava com o Mewtwo? Então, tipo assim, eu imaginava toda uma cena de anime na minha cabeça. Exato. Sabe? Uhum. Tipo assim, o Pokémon... Então, assim, às vezes, eu acho que é essa cobrança, sabe? O lance, sim, de imersão dentro do jogo. É isso que as pessoas vêm cobrando muito. E parece que, como eu costumo sempre dizer e repito novamente, Pokémon dá passos de tartaruga propositalmente, sim, sabe? Pra fazer o jogo sempre vender e fazendo pequenas alterações. Talvez um dia nós vamos jogar o jogo dessa forma que a gente tá querendo agora, entendeu? Mas a discussão que eu havia inclusive puxado a respeito do Ishihara é que ele passa a impressão na entrevista dele que o jogo seria feito aos moldes do que, principalmente, eu só não vou confirmar isso agora porque eu não tô com a entrevista em mãos, mas sim, ele falava de eu acredito, eu vou puxar aqui, de que muitos fãs, até mesmo, né, todos os fãs, os mais antigos inclusive, que era o jogo que todos os fãs queriam, sabe? Então, sim, assim, sim, se você puxar, se você puxar, pega aqui na live mesmo, sabe? Pergunta pra cada um, qual é o jogo perfeito de Pokémon pra você? Como é o jogo que você queria? Entendeu? Sabe? Então, quando você vai começar a ver que muito do que está sendo pedido não foi mostrado no trailer. Eu não estou dizendo que o jogo de Galar não vai ser daquele jeito. Entendeu? Que muitas pessoas queriam, de fato. Porque que nem a gente teorizou, o trailer pode estar capado. Mas eu acho que parte muito por um lance meio preguiça e um lance meio tipo assim, sabe? Vou brincar de mercado. Entendeu? Então vou lançar um jogo com pequenas alterações. A minha fanbase se questiona quase nunca sobre isso. Inclusive foi uma coisa que eu fiquei muito feliz agora em Galar, porque tem muita reclamação. E tipo assim, quem endeusa Pokémon até os pés assim, sabe, tá incomodado. Porque as pessoas estão incomodadas com o incomodamento das outras pessoas. Sim, sim, sabe? Sim. Isso é meio pai, né? Isso é, sabe, tipo, você não vai ficar incomodado porque a pessoa tá incomodada. Ela tem direito de ficar incomodada, porque exatamente. É uma coisa que ela queria, entendeu? Então, tipo assim, não adianta você querer passar pano, no sentido, não você, tá? Não adianta querer passar pano, sabe, o fã Pokémon que tá reclamando da reclamação alheia, entendeu? Que fala que, ah, não, mas não tinha que ser assim. Gente, são 23 anos de franquia e tá tudo, sabe, evoluindo, entendeu? Então, quando o CEO da Pokémon Company, uma revista tão importante como a Forbes, manda uma dessa, entendeu? Você tá rodeado por, sei lá, tanto jogo com calibre a nível Breath of the Wild como outros mesmo, pode até reduzir um pouco. Não tem como você não querer que a sua franquia, igual o Nicolas falou, tenha um pouco dessa essência, se foi o Nicolas que falou, mas que tenha essa, que tenha um pouquinho daquilo, eu quero isso na minha franquia. Claro, entendeu? Claro. É uma exigência que eu acho interessante da parte das pessoas, e eu acho que a cobrança é válida, porque enquanto ninguém cobrar, quando todo mundo ficar tipo, nossa, que jogo fantástico, entendeu? Tipo, não, aí vamos fica mudar. Na zona de conforto. Fica na zona de conforto. Exato, e aí aparece o Yo-Kai Watch da vida. E aí aparece o, sei lá, um bilionário que faz um jogo mais top. Eu ia entrar justamente nesse fator. Porque assim, a gente já comentou algumas vezes aqui que, tanto acho que no cast normal, quanto em off com o Camaleão e tal. Tipo, Ultra Sun e Ultramon foi influenciado de uma certa forma por Yo-Kai Watch, correto? E tipo, de uma certa forma, em alguns aspectos, eles foi bem diferente, certo? A experiência de Sun e Moon no geral ela é bem diferente do resto da franquia, se a gente for analisar assim, beleza, no geral ela é mais ou menos a mesma coisa, mas comparado ao que foram adições das anteriores, ela é um pouco diferente. Então eu acho que o problema, entre aspas, talvez da franquia hoje, e talvez essa sensação nossa que ela esteja estagnada em alguns aspectos, que realmente está, tipo, não é zoado falar isso, porque é meio que verdade, mas eu acho que é pela falta de ter alguém que bata de frente, tá ligado? Porque, nossa, total. Porque, sim, por exemplo, é a lógica, tipo, na guerra dos 16-bit lá, quando o Mario tava, né, tipo, surfando na crista da onda, e daí vem outras franquias e outros mascotes e outros tal, que vão fazer você olhar e falar assim, peraí, o que a gente precisa fazer aqui pra gente melhorar o nosso produto e ser, sabe, tipo, é lógica de mercado base, né, mas é um negócio que a Pokémon, ela não tem uma concorrência definitiva. Direto. É, tipo, lá atrás tentaram fazer a concorrência com o Digimon, que a gente usou até hoje, não sei o que lá e tal, mas Digimon meio que, apesar de tipo, eu gosto muito de Digimon, mas vocês vão concordar, tem que concordar comigo que não foi, tipo, não foi no mesmo passo de Pokémon, tá ligado? Ela acabou dando uma declinada. Eu vou defender Digimon aqui. Digimon é muito bom por ser muito ruim, cara. Caralho, nossa, que gratuito. Só que o cara falou que ia defender, né? Caraca, nossa, ainda bem que você não veio direito, cara. Eu pensou um advogado que nem você. Cara, o jogo de Digimon, cara, é triste. Só que eu me divirto tanto, tá ligado? Mas é. O melhor jogo do Digimon é o Digimon World 3, que, tipo, é cópia de Pokémon, mas beleza. Cara, legal. Tem até ginásio assim, aquela porra. Eu falo pelo menos de Digimon de DS, lá, o Championship, sim, sabe? Os de PlayStation 1 ainda dá uma salvada ali legal, só que não tem nada a ver com a franquia de Pokémon em questão de. Do jeito de jogar, né? Claro. É, são coisas diferentes, mas eu acho que justamente, tipo, eles tentaram fazer essa associação com o Pokémon e tentaram criar o Buzz. Talvez aqui, pra gente, tenha sido um pouco de concorrência na época do anime, porque o anime de Pokémon chegou aqui pra Record, daí depois a Globo comprou Pokémon, então começou a passar no... né, tipo, aquela... vira aí aquela... Aí teve Eliana, Angélica entrando exato. Na briga. Exatamente, então tipo, aqui talvez tenha rolado até mais do que lá no Japão. Lá no Japão eu não sei como é que é esse debate. Não sei nem se existe um debate disso, tá ligado? Então, mas certamente não era tipo Nintendo Sega, né? Tipo, é. Nintendo Sega. Olha, assim, sobre esse negócio de briga entre as franquias e tal. Assim, eu não posso dizer com certeza no Japão, porque Yo-Kai Watch mexeu com Pokémon de um jeito que eu acho que nenhuma franquia até hoje mexeu. É, exatamente. Sabe? Porque eles mudaram tudo. A era Sun Moon, tipo assim, foi Pokémon de uma forma irreconhecível. Sim, mas diferente. No Ocidente, velho, Pokémon tem uma vantagem que é absurda. Sim, que, tipo, exatamente. Assim, tudo o que for derivado, parecido, semelhante, qualquer coisa de Pokémon, as pessoas hateiam num nível absurdo. Rejeita, né? Foda. Sim, verdade. Rejeita, fala, não, é, cópia de Pokémon. Não, não quero. Cópia de Pokémon. Não, é cópia de Pokémon, não vale a pena. Uhum. Gente, é incrível. Mas, tipo assim, muito. As pessoas. Eles, tipo assim, olham de cima embaixo. Não, não gosto disso, velho. Tipo, isso aí é copiado de Pokémon, olha aí. Nada a ver. Que, sim. Pra fora do Japão, o equivalente a isso seria jogos de FPS. Por exemplo, você pega. Vai, você pega um CS da vida, você pega um Battlefield, que são os que estão em alta. Aí você olha pro COD, tem muita gente que tipo, pode. Por exemplo, os jogos de. Como é que fala? Não é Free Fire, é tipo Fortnite, essas coisas assim. Sim, é sim. Tudo. Ah, os Battle Royale. É um derivado do outro, tipo, sempre que lança um jogo, o pessoal começa a ostracizar o anterior. É, mas ainda assim, geralmente nesses exemplos que você citou, tipo, tem pelo menos duas potências, tá ligado? Tipo, tem dois que mandam mais no negócio. Por exemplo, mesmo no nesse lance dos... Não sei o nome do estilo de jogo também, que eu não conheço, mas esse bagulho do Fortnite aí. Eu sei que tem, tipo, tem o PUBG e tem o Fortnite, que são dois expoentes. Mesmo que, não sei qual que veio primeiro, provavelmente o PUBG veio primeiro, não sei. O PUBG veio primeiro. Mas... Foi o PUBG. É, então, mesmo assim tem dois expoentes. E aqui a gente não tem dois expoentes de algo no nível de Pokémon, tá ligado? É, a gente tem, exato. Na real tem coisas assim. Na franquia principal tem Pokémon Dash. Pokémon Dash. É verdade, nenhum jogo tem um Pokémon Dash. Nenhuma franquia tem um Pokémon Dash. Só Pokémon. Maravilhoso. Eu ainda tô esperando. Mas falta o Pokémon de carrinho. Falta Pokémon Kart, pode ver. Pokémon Kart. Oh, ia ser legal. Todas as espécies. É, caralho. 800 corredores. Tipo aquele do Pokémon. O Jill Switch. Ia ser muito louco. Ia ser da hora. Mas ó, uma coisa que o Camaleão falou que eu acho que, como fã, isso me dói um pouco, eu concordo com o que ele falou, mas me dói, é o seguinte, não falando em gráficos, obviamente, que a gente já discutiu sobre gráfico e tal, e é um tópico à parte, mas eu sinto que assim, até a quarta, até a quinta geração, Pokémon ele tava à frente das outras franquias no sentido jogabilidade. Ele trazia algumas novidades e tal, mas ele sempre esteve à frente. E o que me preocupa um pouco é agora, tipo, o Pokémon tendo que se adaptar a tendências fornecidas por outra franquia, que é o caso de Yo-Kai Watch, sabe? E eu acho que, assim, a Game Freak ou a Pokémon Company, ela tem que tomar muito cuidado pra ela não ficar pra trás nesse sentido, assim. Porque se ela começar a entrar nesse looping de ter que se adaptar a outras franquias... É, ela que tem que ser a franquia que tem que trazer exatamente. As novidades. Exato, exatamente. Exato. Ela tem que balançar os peitos e falar, eu que mando aqui. Eu que mando aqui, exatamente. É, claro, já é meu há anos. Mas eu não vem brincar aqui, não. Exatamente, mas eu acho que é importante ter essa... Tipo, ter um Yo-Kai Watch da vida, ou ter tipo mais de um Yo-Kai Watch da vida, tá ligado? Porque aí ela vai... Porque eles já falaram também em entrevistas, essas coisas assim, tanto a Game Freak quanto a Nintendo, né? Porque eles não gostam tanto de seguir tendência. Eles gostam de criar tendência. Então, tipo, pra eles criar tendência, eles precisam de alguém bater uma água na bunda deles, tá ligado? Porque senão eles vão continuar fazendo a mesma coisa, tá ligado? Porque ninguém chega no patamar deles. Não, não deu muito certo, né, quando tentaram seguir tendência, tipo... A Nintendo meio que ela sabe trabalhar, assim, com as coisas que, sei lá, que surgem e que ela vai criar. Porque quando ela tenta seguir, não dá certo. Tem tudo que eu vou ir lá, padrão Dreamcast PS2, tá ligado? Não aguentou a potência. Tipo, foi horrível. GameCube, nossa, poxa, acho que foi a primeira grande falha que a Nintendo teve, assim, a nível de console principal. Sim. Depois, com o Wii, eles conseguiram se recuperar muito. Uhum. É, enfim, o controle e tudo mais, foi, acho que foi um ponto muito diferencial pra eles. E tipo, depois o Wii U também, putz, outra falha. Mas agora, também, criando outro ponto, eles meio que, né, voltaram na questão de, ah, não vai ser só pra família, mas também não é extremamente hardcore, aqui você vai ter, tipo, os nossos produtos, os nossos moldes, e vocês sigam do jeito que, enfim, mais ou menos do jeito que a gente tá bolando aqui. E eles conseguiram fazer um trabalho incrível, tipo, desde o Zelda, que a gente já citou muitas vezes aqui, que eu acho que é talvez a referência de produto Nintendo dentro dessa geração do Switch. Sim. Acho que é o grande expoente deles, assim. E também depois com o Mario, que, porra, veio muito bem trabalhado, muito lindo. A galera que jogou disse que o design de fases tá incrível, junto com a gameplay tá muito bem projetado e tudo mais. Então a Nintendo conseguiu realmente meio que se restabelecer e ganhar novas forças. E, cara, querendo ou não, Pokémon também, né, por ter uma parte do DNA Nintendo, segue, como o Nicolas falou aí, um pouco dessa filosofia de trabalho. E, querendo ou não, meio que faz parte. É meio triste porque, porra, o mercado, ele te cobra você, querendo ou não, às vezes, sabe, dá aquela beliscadinha no que tá seguindo ali. É, então. Então você tem que estar ali. Pode falar. Ah, tá, não. Eu ia falar que, tipo, É importante que tenha, porque, por exemplo, você falou do Zelda, né, que é um bom exemplo. O Zelda, ele surfa numa moda, que é o mundo aberto. Exato. Só que ele faz um mundo aberto muito melhor que muito mundo aberto por aí, tá ligado? Então, tipo, e é por isso que a gente fala, tipo, meio que zoando, mas é verdade que, tipo, ele elevou a barra dos jogos lá pra cima, tá ligado? Tipo, de muita coisa. Sim. E tanto não só de, tipo, dos jogos Zelda, que eu acho que uma parte dos fãs, aliás, uma parte da galera Nintendo, talvez tenha, não sei, tipo, eu tive essa impressão, pelo menos, com aquele anúncio do Link's Awakening Remake. Muita gente gostou do visual, mas muita gente reclamou do visual. Porque, tipo... Nossa, maravilhoso. Eu achei muito louco, mas porque a gente tem uma cabeça um pouco diferente, assim, tipo, sei lá, não tô querendo... Não é uma cabeça diferenciada, mas a gente pensa de um jeito um pouquinho diferente. No caso do Link's Awakening, ver um estilo gráfico diferente parece um retrocesso. E não é necessariamente um retrocesso, como o Cross já comentou muito bem aqui também. Mas, eu nem lembro o que eu tava falando isso já, mas eu comecei a falar do Zelda, eu ia puxar alguma coisa e me perdi já. Tô até... Posso fechar aqui então? Por favor, fecha aí, vai. Tá. Até perdi já. Eu gosto também de seguir um pouco a linha do que o Cross disse. Tipo, não é... Assim, e gostaria de ampliar, não é todo jogo que dá pra você cobrar um gráfico puxado próximo do realista, sabe? Claro, claro. Por exemplo, se você pega o Gris, que é um baita jogo aí, lançou acho que final do ano passado, se não me engano, e que tem um estilo de arte, mano, o estilo de arte dele serve pra, por exemplo, pra cumprir a função artística que ele tem, sabe? A composição da história. Ele não tem nenhuma história narrada, falada, mas o gráfico dele, ele te aciona, porque, tipo, ele é um nível assim, enfim, vamos jogar Gris, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas, então, tipo, a gente já sabe que Pokémon, os jogos, eles não seguem tendência gráfica, desde há muito tempo. Nem na era DS, nem 3DS, quando você tinha Monster Hunter. Eu não sei qual foi o Monster Hunter que saiu, mas saiu com um gráfico lindo, maravilhoso. E Pokémon ainda assim, tipo, tava explorando o outro lado, sabe? Tava estourando os hardware gráficos lá no 3DS, mas pra outro molde, pra outro estilo. A galera tem que começar a entender que existem estilos diferentes, cara. Não dá pra você trabalhar com tudo realista, com tudo, sei lá, surrealista, com claro tudo aquarela, sabe? Não vai ser assim. Sim. Eu acho que eu gostaria até de puxar um ponto também que o Camaleão falou, que é o do Ishihara, que, poxa, é o jogo que todo fã queria. E ainda mais, se a gente for falar só nessa parte gráfica, mano, cada um vai querer de um jeito. Tem gente aqui no chat falando que, mano, podia ser Black Knight 2, que eu tava feliz. É um novo jogo de Pokémon, então eu tô feliz. Vai ter gente que vai, mano, eu queria um negócio, tipo, sei lá, sabe, muito melhorado e renovado e, sei lá, o 3D foda a pica das galáxias. Então sim, só isso já tem uma variação. Isso mostra que é uma puta de uma arrogância e uma baita de uma soberba você, tipo, querer falar que, ah, não, esse é o jogo que todo mundo, sabe, todo fã de Pokémon sempre quis. Isso é verdade. Calma, sabe? Fica calma nesse ponto. Porque não é verdade. Dentro de uma comunidade tão grande, que nem a fanbase de Pokémon, você não pode querer esperar que todo mundo vá concordar, tá ligado? Porque não existe. Não, com certeza. Isso. É. Faltou uma assessoria por parte dele. Faltou. Cara, é um deslize. Tipo, levando isso em conta, é um deslize pra uma franquia cair, tá ligado? Uma franquia como essa. E assim, total. Conforme o Bruno comentou, que tem gente que falou do chat que curtiu, às vezes não curtiu e tal. Eu, particularmente, pra mim, os gráficos são de menos. O que eu gosto, assim, levando em conta a pergunta, eu não sei se foi uma pergunta retórica do Camaleão, quando ele perguntou qual seria o jogo ideal pra cada um de nós, né? No meu caso, coisas que eu gostaria de esperar, assim, a longo prazo, pra uma franquia Pokémon, seriam cutscenes, né? Mais ou menos aquele do mod do Pokémon Generations, que fica bem legal, né? Acho que não é alguma coisa que deve consumir muito, levando em conta a capacidade do Switch e a capacidade do jogo ali de rodar, né? Tipo, acho que não deve influenciar tanto em qualidade e tudo mais, drop de frame, como acaba rolando em um jogo ou outro do Switch. Sim. E uma vibe um pouco mais Animal Crossing misturado com um Pokémon mesmo. Tipo, Animal Crossing você vai lá, você tem as quests, você vai de um lugar pro outro e tudo mais, às vezes você volta pra poder fazer uma side quest e tudo mais, tem todo aquele lance de administração, então isso dá muito mais vida àquela cidadezinha que você tá administrando, né? Eu acho que Pokémon falta um pouquinho disso, porque pra mim, eu sou o tipo de cara que eu vou, capturo todo tipo de Pokémon que puder, diferente e tudo mais, às vezes capturo mais de um do mesmo, e faço a história principal. O meu foco basicamente foi sempre esse. Então, pra mim, da maneira que eu jogo, eu acho que faltaria um pouco de, tipo, sentir um pouco mais o que tá ao redor, sabe? Tipo, sentir um pouco mais cidade, essas coisas assim. Você vai ver, por exemplo, o Pokémon Platinum, você tem os lances do tutorial no começo, que você fala com o Barry, você fala com os NPCs e batalha com eles. Tem o Looker, tem o cara lá que te dá o Pocket, que você tem que fazer toda aquela dinâmica das perguntas com os palhaços e tal. Então, isso meio que traz um pouco mais de vida pra cidade, pra aquele mundinho que você tá participando. Eu acho que foi uma coisa que se perdeu não tanto, mas um pouquinho, né? Eu acho que eu gostaria que eles desenvolvessem melhor isso, porque eu acho que vai ser uma mão na roda, sabe? Tipo, Pokémon é um jogo de RPG, e nada mais gratificante do que jogar um jogo de RPG tendo elementos de RPG nele. Se você for pra pensar, o Pokémon Sun Moon, ele simplificou muita coisa. Let's Go e Pikachu simplificou mais ainda. A gente só teve um vídeo do Pokémon novo, né, o Sword and Shield. Sim, por enquanto sim. Não tem muito o que a gente especular sobre como é que vai ser a mecânica. Tipo, obviamente a mecânica vai ser clássica, de batalha e tudo mais. Só que como é que vai ser o funcionamento? Vai voltar as HMs antigas, tipo, a maneira que eram usadas, vai ser a nova. Então tem muita coisa que a gente ainda precisa esperar eles anunciarem pra saber como que é. E assim, a minha expectativa é que eles anunciem coisas novas de fato, né? Tipo, não tipo, é só Pokémon novo, ou então uma história nova, sei lá o que, tipo. Mas sim o elemento que faça uma diferença, que dê mais vida àquele mundo que eles estão criando, sabe? Sim, total. É, rapidinho, tipo, até puxando um ponto anterior aqui, que eu tava falando do... A gente tinha comentado do comercial um pouco antes de você entrar, né, Cross? E aí, basicamente, tipo, eu acho que eu tinha dito nos últimos 4 anos, se eu não me engano, mas eu acho que realmente XY teve um buzz maior do que, pelo menos até agora, Sword and Shield tá tendo, mas, sem dúvida isso, aliás, né, porque, enfim, era um salto gráfico incrível. Mas voltando pra essa parte, assim, por exemplo, que a gente tá falando do gráfico aqui, é interessante, de repente, a gente falar também, é que, assim, tem tanta coisa que não conversa dentro daquele trailer, enfim, puxando até pro lado do que a gente espera ou não, porque faz a gente ficar tão confuso. Você pega a parte ali pra fora no mapa, as arvorezinhas estão lindas, sabe? Tem uma parte que mostra o lago que todo mundo ficou, ai meu Deus, água. Nossa, eu chorei ali. A composição das árvores tá, mano, muito bonitinha, tá ligado? Tá num estilozinho, cartão, tá show, tá ótimo. E aí, por exemplo, dentro de uma batalha, que tecnicamente é um cenário menor, então daria pra você renderizar melhor, com menos capacidade gráfica, o que tá ali dentro, a árvore tá completamente cagada, dela também tá muito estranha, fora que a Pokébola, o estilo dela talvez com mais. Então, assim, provavelmente parece que nessa questão, assim, como detalhes, parece que são coisas que têm a ser resolvidas. E esperemos que sejam até, né? Porque não faz sentido a árvore no espaço que você precisa gastar potência esteja bem renderizada, e onde você pode, tipo, olhar pra ela como você quiser, ela tá estranha. Isso, sei lá, isso é um meio contraditório, sabe? Concordo, tô ligado. Tem bem, sei lá, bem estranho. É, mas eu acho que isso não vai ser arrumado não, viu? Tipo, porque é a mesma... A gente cai na mesma discussão que rolou na época do Let's Go, tá ligado? Porque o Let's Go, ele tinha alguns... A galera tinha falado que as cenas de captura não estavam tão bem feitas, algumas paradas de batalha estavam meio estranho. No fim das contas, fica daquele jeito, tá ligado? Tem coisa, muita coisa que não vai ser ajustada. Talvez alguma coisinha ou outra realmente seja, mas no overall eu acho que não vai ser muito diferente disso aí, não. Sim, mas então, e aí, tipo, voltando pra esse ponto, né? Nossa, eu vou resgatar agora um bagulho que ficou lá atrás do teste. Desculpa, mas eu só fiz. Diga aí. Eu tinha dito de que a galera tem que reclamar, tá reclamando e tem que reclamar, porque faz sentido. E, porra, concordo totalmente, tá ligado? Porque é isso que vai fazer a franquia, tipo, não ficar na mesma. Porque, sei lá, eu tenho uma noção de que parece que a Game Freak, ela realmente, ela só vai pra frente se, tipo, agora, a partir de agora, você vai levar um puta chute na bunda. Ou me desculpa, mano, o diretor sair, tá ligado? Porque vai ter que entrar alguém ali com uma mentalidade diferente e falar, opa, sabe, tipo, como se fosse realmente mandando um cavalo andar, tá ligado? Sim. Um mud isso day. Assim. Que não é o nosso cenário atual, né? Porque o meu diretor é um pupilo do Masuda, então, tipo, ele provavelmente segue a mesma linha de raciocínio dele. Sim, tá ligado? E, tipo, assim, é bacana porque Pokémon continua sendo Pokémon, mas é preocupante porque, enquanto isso, você tá tendo uma série de evolução, nem só por Yokai Watch, você tá tendo uma série de evolução gráfica no ponto de você tá partindo pra um novo hardware. Então você tem expectativas que a galera cria, querendo ou não, e aí, mano, você tem que saber lidar com isso, porra, desculpa. Aham. O jogo, tá ligado? A nível mundial, você tem que saber lidar com isso. Não, com certeza. É, tipo, a gente... Uma coisa só que eu, em particular, acho que só complementando aquele negócio do da gente poder reclamar, da gente... De quem reclama, de quem tá reclamando, etc e tal. Quero falar sobre isso também. É, tipo, a única coisa que eu acho é que, assim, a gente tem só que tomar um... assim, eu também não gosto de quem reclama, de quem tá reclamando. Mas eu, às vezes, faço isso, mas não no sentido de achar que as pessoas não têm que reclamar. Eu acho só que algumas pessoas... Não todo mundo, claro, né? Mas tem gente que reclama, tipo, tá reclamando, mas não sabe exatamente do que ela tá reclamando. Por exemplo, nossa, o jogo tá feio, ou sei lá, tá um retrocesso, ou não mudou nada. Tipo, não, calma lá, alto lá, jovem. Mudou algumas coisas, o jogo não é que ele tá feio, ele tá num tipo de direção e tal, ele não agradou você. Aí, tipo, é diferente de você saber reclamar, tipo, beleza. Por exemplo, uma coisa que eu acho... Eu não gosto, eu posso tipo, dizer hoje, assim, olhando, imaginando que, tipo, não vai ser muito diferente isso que vai sair realmente. Posso falar que não estou gostando muito da direção realmente de como o jogo tem sendo, de como a franquia tem sido levada. Tipo, não gosto muito de como o Omori tem dirigido os jogos. Tipo, olhando pra San Imon e pra esse. Pode ser que melhore depois? Pode ser. Mas, enfim, tem alguma coisa ou outra ali que eu acho que... Porque só fechando uma outra coisa também que a gente tinha falado lá atrás, eu acho que as pessoas esperavam que a gente fosse surpreendido, e talvez esse seja um pouco o hate em cima, não o hate, né, mas que seja a reclamação em cima do visual, né? Tipo, as pessoas queriam ser surpreendidas e elas não foram surpreendidas, porque realmente não, tipo, não tem, além do escopo diferente, um pouco mais amplo, não tem nada de realmente inovador em visual, saca? Tipo, tá muito bonito, na minha opinião. Tá, os personagens aqui estão... Mas não tem nada de surpreendente, que salte aos olhos. Como, por exemplo, teve, né, da quinta pra sexta geração, que a gente falou aqui já mais cedo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho zoado quando a pessoa ela não sabe reclamar do que ela não gostou no jogo. Então, eu acho que as pessoas elas precisam ter um pouquinho de noção, não, tipo... Não de que elas são sem noção, não é nesse sentido. Mas que... as pessoas têm um pouquinho de noção do que elas não gostaram no jogo pra elas poderem reclamar direito. Porque também não adianta nada a gente só sair reclamando e, tipo, ficar só por reclamar. Porque aí eu acho que isso não melhora em nada, saca? Tipo, é só reclamar pra cima. Mas, tipo, o que a pessoa realmente não gostou? Ela gostaria que fosse em qual direção, então, de arte, saca? Tipo, já que ela não gostou dessa direção, qual que seria uma direção que essa pessoa gostaria? Saca? Tipo, pra não só a pessoa entender, mas a gente, como outros fãs, entender. E talvez até passar a compartilhar dessa ideia A ponto de que, tipo, sei lá, se todo mundo começa a se entender melhor, eventualmente talvez a Game Freak e a Pokémon Company entendam que, tipo, o que elas estão fazendo já não tá agradando tanto as pessoas. E se elas começarem a não fazer isso do jeito que as pessoas vão gostar, elas vão começar a perder dinheiro. Então é business, tá ligado? Eu vou tentar resumir o que você acabou de dizer. Enquanto houver review dizendo que não gostou do jogo porque tem muita água. Too much water, é. Não vai. Não vai, é um ponto, tá ligado? Não vai mudar de mel. É, tipo, isso não é. Eu posso, mas, por exemplo, que nem o Camaleão mesmo disse, sabe? Porque, querendo ou não, aí entra até num ponto de que. Cara, você tem um conhecimento técnico de gráficos, você já é design, porra, sei lá quantos anos, que você consegue, sabe, pegar mínimos detalhes de coisa, coisa, assim. Um ponto que, tipo, fala, caralho, isso daqui, porra, claramente, sei lá, não tá bom, ou isso daqui tá excelente, isso daqui mudou. Mas, cara, muitas vezes as pessoas não têm um conhecimento técnico tão grande, e aí entra o ponto que o Camaleão falou de, sabe, você joga pro mais próximo que você tem. Sim. É, de tentar comparar. Verdade. Então a galera usa sprites ali, o sprite, né? O modelo do personagem. Muito similar ao do Sun e Moon, do Ultra Sun e Ultra Moon. E fala, porra, é a mesma merda. É igual, é idêntico. Sendo que na verdade tem uma outra série de mudança que, às vezes, por estar num segundo plano, ou não fica tão claro, ou realmente a pessoa não tem um contato tão direto assim, sei lá, com qualidade de imagem. Tem um olho treinado. Sim. Exato. Obrigado. Era exatamente isso que eu queria falar, Camilão. Valeu. E às vezes acaba passando despercebido. E aí, às vezes, eu acho que isso acaba gerando esse tipo de comentário, sabe? Tipo, a pessoa ela vai falar, ela fala errado, mas porque ela não sabe do que ela tá falando, justamente porque ela não tem conhecimento base pra isso. Exatamente, é verdade. Isso acontece mesmo. No caso, é ignorância, só que não é ignorância no sentido... No sentido literal da palavra, né? Não no sentido pejorativo, né? Tipo, a pessoa não saber exatamente qual o problema ali, tá ligado? Pra ela. É o tipo, então, caso que rolou na terceira geração, né? Porque, assim, não só a pessoa tem que entender um pouco sobre o gráfico, mas como especificações técnicas também de um console. Oi? Eu concordei só, foi mal. Alô, graças a Deus. Não, então, o típico caso que aconteceu na terceira geração, por exemplo, o Game Boy Advanced, quando surgiu o Rubi Safira e teve aquela quebra total da segunda geração, que não teve retrocompatibilidade e tal, só teve Hoenn, não teve compatibilidade com Johto, tem muita gente também que reclama, sem entender também que assim, todos os gráficos, todos os hardwares também, 3DS, o DS e tal, eles têm um certo limite também. E assim, tá certo que, especificamente falando de Sword Shield, é um pouco difícil defender a Pokémon Company, mas perante aos outros jogos, eu acho que também, assim, existem limites também, que os fãs gostariam que o Pokémon pudesse atingir, mas o próprio console não consegue ter essa estrutura pra fomentar esse tipo de coisa, entendeu? Sim. Uhum. Então, também não é só visual, mas também tem esse problema também do console. Eu acho que a partir do momento que o Pokémon foi pro Switch, eles têm que entender também que, a Game Freak no caso, que já não existe mais essa justificativa de limites tão próximos assim, né? Sim, o Switch ele permite muito mais coisa. Eu acho que eles não acordaram ainda pra isso também. Então assim, tem um lado que o fã não sabe também, às vezes, como fazer uma crítica construtiva, mas também tem um lado que... ambos os lados, né? A Pokémon Company também meio que deixou a desejar. Sim. Não, com certeza. Com certeza. Pascal. E aí, por exemplo... Pode falar. Mas então, aí por exemplo, né? Tipo, a gente tava falando da galera que dá o hate e tudo mais. Realmente, tipo, tem galera que você percebe que, sei lá, tá frustrado com a vida e tá descontando num joguinho, tá ligado? É mais ou menos isso. Mas tem realmente uma galera que parece que eles tentam falar e, sei lá, por falta de conhecimento da área, eles não conseguem, tipo, explicar direito o sentimento deles. Sim. E falham na explicação, mas pelo menos dá pra você entender o fundo do que a pessoa tá querendo dizer. E às vezes faz sentido, às vezes não. Como falar que, tipo, não mudou nada. Poxa, desculpa. Mudou, tá ligado? Se você não percebeu, eu lamento, mas mudou. Pode não ser a mudança que você esperava. mas de fato mudou. Mesmo que seja pouco. E aí, tipo, fiz um post lá no Facebook, tipo, brincando com isso. Porque, nossa, como eu adoro dar, sabe, deixar aquele alfinetinho no banco, porra, pra pessoa sentar e. Ah, caralho! Eu amo. Era um meme falando, ironizando essa galera, falando que não mudou nada, né? Uhum. Pô, gerou umas discussões assim que realmente volta pro ah, mas podia nem mudar o gráfico, que Pokémon pra mim não é gráfico, ou então tipo, poxa, eu esperava mais, ou não mudou nada. Então uhum. Você vê as reações das mais diversas assim, e acho que é muito nessa também, tipo, ver esse tipo de coisa. E acho que faz sentido, infelizmente, faz sentido você ver todo tipo de reclamação surgindo. Exatamente. Até acho que não fazem tanto sentido. Tipo, é que é meio foda. A gente só tem um trailer até então. Ainda tem isso. Então, assim, é muito difícil a gente chegar e falar, ó, vai ser exatamente daquela maneira ou vai ser melhor. Eu espero. O que eu comentei até agora é muito mais do que eu espero que seja. E coisas que eu gostaria que tivessem do que o que realmente tá sendo, né? Até então. Porque não. Vamos pegar aqui, por exemplo. Teve o primeiro jogo da Black White. Quando anunciou, nossa, eu fiquei num puta hype. Eu falei, caraca, jogo foda, sei lá o que. Você viu cenários ali, cidade trabalhada e tal. Quando eu joguei, eu não tive tanto interesse assim. Só fui ter interesse de fato quando eu rejoguei Black White. Então assim, eu acho muito, assim, por questão de gráfico, se eles melhorarem ou se eles não melhorarem, pra mim não vai me afetar diretamente, a não ser que seja uma coisa muito gritante. O que pelo trailer que eles mostraram, não, eu tenho certeza que não vai ser o caso. Então assim, o foco, pelo menos do jogo, pelo menos que eu espero que eles façam o mínimo decente ali, que me deu interesse, é em questão de história, em questão de coisas que você pode fazer naquele mundo. Porque não adianta nada, tipo, vai, do primeiro Pokémon pra cá, muita coisa evoluiu. Tipo, você vai ver os antigos, não tinha, tinha limite de bag, tinha limite de box, Pokémons mesmo por área, limite tipo, de dia, tarde, noite, essas coisas assim. Então, ao longo dos anos, ao longo de todo esse tempo que a franquia se estabeleceu, certos padrões, certas coisas se tornaram must be, sabe? Precisam ter, né? Tipo, não necessariamente precisa ter, tem um detalhe ou outro ali que não é obrigatório, mas boa parte do que eles apresentaram até então é uma coisa que pelo menos a maioria dos fãs esperam que tenha num jogo novo, né? Que é basicamente aquele, entre aspas, padrão de qualidade. Então assim, gráfico, tanto faz, história pra mim é o que realmente conta. Com o trailer que eles mostraram, não tem como a gente concluir muita coisa sobre o jogo, né? Tipo, ah, vai ser uma história. Tipo, claro, eu queria saber como é que ia ser a história. Só com o trailer que tem lá, não. Sabe? Aquele trailer não diz nada, ele só fala, ó, esse aqui são os starters, vai ser em tal lugar, é isso aí. Né? Mostrou a sua casinha e tal. E pronto. Em questão de, tipo, e outros pontos assim, que você só descobre jogando, eles não falaram nada, então é muito difícil a gente julgar, tipo, ó, o jogo vai ser nesse ritmo, tal. A única coisa que eles mostraram que dá pra ter uma ideia de como que pode ser, assim, o jogo, né, tipo, se ele vai ser linear ou não, é o mapa. Sim. Você começa de baixo e a liga tá lá no topo do mapa, no extremo oposto. Né? E o meu receio quanto a isso é que ele seja um jogo muito mais linear do que a maioria dos outros jogos foram. Só que eu não tenho como afirmar, tipo, não tem como a gente afirmar isso, sabe? Tipo, ah, sim, ó, sim. Eu acho que, assim, pelo menos no momento é muito cedo da gente chegar jogando alguns pontos. Uhum. Beleza, tipo, vocês falaram que o gráfico, talvez, dessa versão do trailer pra versão final pode dar muita coisa. Mas a gente tem o que? Vai lançar em novembro? Provavelmente. Então, tem tipo, em 9 meses, mais ou menos 8 meses. Ah, sim. Não, mas essa... A questão do, desses outros detalhes, assim, eu acho que nem é a grande discussão. A gente tava discutindo mais a questão de gráfico mesmo, porque é o que a gente consegue perceber no... Porque, assim, as mecânicas, a gente... É que você pegou o cast no meio também, né? É, eu peguei o cast no meio, meu pai. É, a gente discutiu bastante sobre isso, de possibilidades, porque aí é o lado da teoria, né? Tipo, ah, o que, que pode ter... de outras regiões, o que, que pode ter de mecânica nova, isso tudo é no... É tudo imaginação, né? Tipo, magia aqui, imaginação, o arco-íris aqui, você tá vendo. E aí, só que o gráfico não, o gráfico é uma coisa que a gente consegue perceber, porque ele, apesar de mostrar pouco, ele mostra basicamente as principais partes dos jogos, que é tipo, rota, você, tipo, né, o player... algumas rotas ou outras, algumas cidades ou outras, alguns poucos landscapes, mas mostra, e cenário de batalha, né, tipo in-game de batalha, e isso tudo a gente consegue tirar uma, pelo menos uma conclusão base em cima do que a gente viu, né? Exato. Cara, assim, eu ainda acho que é o que, assim, só concluindo, que é o que eu acho que é o que gerou um pouco mais de discussão, né, tipo, tanto a questão gráfica, quanto a ausência de algumas coisas que as pessoas gostariam de ver nos próprios mapas, né, que já foi apresentado, que pode, sim, ser adicionado depois, realmente, a gente não sabe, né, se algumas coisas foram retiradas só pra ficar meio, né, tipo, vazio de propósito ou não. Isso é uma coisa que também entra no campo do chute, né, mas a parte visual mesmo é... Eu acho que dá pra gente tirar algumas conclusões, alguns preconceitos, no bom sentido, antes do jogo ter saído, pra... Porque eu acho que isso realmente não vai mudar tanto, assim, a ótica geral não vai mudar tanto assim. Eu acho que o lance do preconceito é mais, tipo, por exemplo, a gente tem uma expectativa que foi criada a partir do momento que eles falaram que ia ter um novo jogo. A gente viu o trailer lá ao vivo. Algumas pessoas acham que meio que ficaram desiludidos. E assim, cara, eu realmente, tipo, não... É, cara, no meu caso, eu realmente não me importo. O problema é o seguinte: a empresa tem capacidade de fazer uma coisa bem feita e ela vai lá e não faz. É, eu acho que essa é isso, é foda. O que eles mostraram... O que eles mostraram lá, eu falei, mano, tá de parabéns, sabe? É que nem vocês falaram, pô, é uma cena aqui, uma cena ali, um detalhe aqui ali. Só que finalização é o mais tranquilo depois que todo o resto do processo já foi feito. Tipo, se todo o resto do processo já foi feito, tipo, roteiro é treta de fazer, modelagem demora, a programação demora, a mecânica demora, a finalização é de menos, sabe? Tipo, ah, precisa de mais polígonos, ah, precisa de acabamento ali na animação, é de menos, né? Tipo, obviamente, eles não iam chegar, tipo, e mostrar totalmente a versão final faltando 8 meses. Até porque não vai. Eu suponho, eu não tenho total certeza, mas que pelo menos com 5 meses de antecedência o jogo teria que estar ali nos tricks, né? Só pra... Não, eu imagino que sim. O jogo ele deve estar perto de encerrar já o desenvolvimento. Isso já não estiver pronto, de fato. Sim, pois eu duvido um pouco que esteja pronto, porque... Mais pelo trailer mesmo. Então assim, enquanto eles fizerem um jogo bom de fato, independente de se for gráfico, se for outro, ou o quê, eu vou estar pilhando de jogar, que nem eu falei antes. O que me pilha jogar Pokémon é você explorar a região, é você conhecer os personagens daquela história, é você conhecer histórias secundárias, como tem em alguns casos, sabe? Que eu acho muito louco, pô, você... Em Horaz, por exemplo, tem aquelas mini quests na qual você recupera uns itens pra poder... E você descobre que 11 cientistas faziam parte lá, sei lá o que. Eu não lembro direito a história, mas tipo, era muito louco. Então assim, o problema real é o seguinte: se chegar num ponto na qual a Game Freak ficar na zona de conforto dela e simplesmente chegar e falar, ó, vai ser isso aqui. E é isso, tipo, a gente não tem o mínimo de melhorar, a gente só quer dar uma história nova nos mesmos moldes, sabe? Acho que quando rolar isso, quando chegar nesse ponto, realmente vai ser preocupante. Mas até agora não foi. Não foi esse caso, né? Tipo, eles vêm tentando criar novas abordagens já tem um tempo, né? Teve o Pokémon Tournament, que é side game, teve o Ultra Sun, Ultra Moon e o Sun Moon, no caso, que eles mostram um jeito diferente de jogar Pokémon, com umas coisas diferentes, né, uma dinâmica diferente. Tem o Let's Go e o Pikachu também. Então, assim, acho eu particularmente eu não teria nenhum receio. Assim, eu não criticaria eles se eles tentassem fazer algo novo e acabassem errando em alguns pontos. Tipo, a gente quer focar mais em tal coisa a troco de, sei lá, X, sabe? Tipo, eu quero focar mais nas cutscenes a troco da história. Beleza. É uma tentativa, é uma coisa assim que eu acho justo. Agora, por exemplo, você faz tudo no tipo, de um jeito na qual você não vê excelência nenhuma, é um jogo que passa batido, né? Sim. É tipo, basicamente, tipo, no caso dos jogos de DS e Digimon, eles vão lá, fazem o básico e fica por isso. É isso aí. E não é exatamente o que a maioria dos fãs espera, eles sempre esperam, tipo, pô, eu quero aquele hype, sabe o quê? E eu particularmente não tenho isso, tipo, eu falo, pô, tá animado com o jogo. Se ele for bom, eu jogo. Se ele for ruim, eu vou jogar igual, tipo, tanto faz, sabe? Uhum. Só que pelo menos depois de ter jogado eu vou ter uma cabeça melhor pra falar. Pra poder criticar, né? É, então. Acho que só com o trailer que eles lançaram é muito difícil. Né? Sim. Fazer algo do gênero. Claro. Ah, e tem outro também. Um jogo inteiro é foda. É, não dá pra você jogar o jogo inteiro pelo que eles mostraram, né? É, a gente tá jogando aqui o visual, que é o que a gente tá discutindo aqui desde o começo. Até porque não dá pra gente jogar o jogo inteiro, porque desde XY eles tentam... Aliás, desde sempre eles tentaram incrementar coisinhas pequenininhas, né? Tipo, tem o Pocket, tem o Cross Transceiver, tem o... As próprias Megas, em XY tem o Pokémi, tem o Super Training, tem tipo trocentas outras coisinhas que eles vão adicionando nessas novas versões que vão mudar a mecânica do jogo. O próprio Sun Moon tem o. Além dos emoves, eles têm o Poképélago, né? Tem os Rides, tem tipo várias coisas que eles vão introduzir, que eles introduziram, e provavelmente nesse jogo vão ter coisas que eles vão introduzir também que a gente não viu antes. E por isso não dá pra gente jogar essa parte. Não dá pra jogar o jogo ainda, obviamente, né? Exato. Ninguém tá falando que o jogo aqui é uma bosta, né? Tipo, a gente dá uma geral no visual, né? Mas enfim. Sim. Agora, só. A gente já falou bastante, né? A gente vai só finalizar algumas coisinhas aqui, só pra gente finalizar realmente. E porque já foram mais de 3 horas aqui de programa, né? É meio. Sim, é chão, né? Muito papo pra pouco trailer. Exato. De fato. Mano, um trailer de 3 minutos, tá ligado? É, exatamente. Então, tipo, a única coisa que eu acho que ficou. Que eu queria ter comentado, puxado lá atrás, a gente acabou engatando nesse papo do visual, e eu achei da hora, né, manter e tal. Mas uma coisa que eu gostaria de questionar vocês antes de finalizar. É se vocês. O que vocês acham com relação aos lobos dos logotipos? Vocês acham que isso vai ser só um rolezinho pra ficar. Fazer graça? Ou vocês acham que vão ter alguma coisa realmente direcionada a isso no. Porque assim, não é. Tipo, eu tinha comentado com o Camaleão lá na live dele sobre. A gente tinha falado, né? Acho que você que tinha falado. Sobre o logo de Heart Gold Soul Silver fazer uma alusão ao Lugia e o Ho-Oh e tal. Isso, exato. Apesar do X, a gente pode até questionar aqui se o X e o Y fazem alusão realmente ao Xerneas e o Yveltal, porque eles formam, né? O Xerneas é um X e o Yveltal é um Y, né? Sim, mas também. A gente não tem como ter certeza se é realmente uma alusão, mas Sun e Moon não tem nada a ver, né? Tipo, tem o Sol e a Lua lá, não tem muito a ver realmente com... Querendo ou não tem, né? Porque o Sol Galho parece um Sol e a Lunala meio que remete à Lua, assim. Sim, ela faz uma alusão ao conceito, mas não é necessariamente a shape do Pokémon, né? Nesse sentido, né? Sim, tipo, é a shape, mas a shape você né? resgata essa exato, essência resgata. Do Sol e da Lua. Exatamente, você faz o que é diferente, por exemplo, no Diamante Pérola. Tipo, sim, você tem a diamante, a pérola ali, mas podia ser em qualquer tipo de design de monstrinho, sabe? Sim, com certeza, sim, exatamente. Então, vocês acham que o lobo ele vai ter... Na verdade, eu não tô nem perguntando... Porque, assim, deve ter algum lendário com cara de lobo. Mas o que me incomoda é que eles são iguais. Você entende? O problema é que eles são iguais. Eles, né, podem ser irmãos gêmeos diferentes, assim. Tipo, no meu vídeo, eu puxei o lance do Hati e do Skoll, que são os lobos da mitologia nórdica, que são filhos de Fenrir, e eles perseguem o Sol e a Lua, né? Sim. E aí a gente entende na mitologia nórdica que o Sol e a Lua são seres também, não são grandes astros apenas, né? Então, certo, certo. Tem toda essa pegada, assim. Só que, assim, se você puxa dois lobos, tecnicamente eles, por mais que sejam iguais na logo, não significa necessariamente que eles vão ser, né, iguais dentro do jogo. Eles, sim, podem ser, claro, ter características bem diferentes, bem distintas. Tipo, se você mudar a cor deles, eles já são... Já vai dar uma diferença, coisa, claro, com certeza, né? Então, tipo, eu acho interessante os lobos. Eu, assim, tô no time que eu gostaria que fossem os lobos. Até porque eu não aguento mais Pokémon no estilo mais dragão pra lendário. É, porque eu gostei bastante no sentido de Sun e Moon. Eu gostei bastante dos lendários. E também gostei no XY. Sim, sim, sim, sim. É uma vibe da hora. Sim, é uma vibe muito legal. Eu acho que esse lance de colocar dragão em tudo, sabe... Não sei. Satura, né? Satura demais. E, assim, se você for parar pra pensar, por exemplo, em Black and White, o Reshiram e o Zekrom, eles têm uma certa diferença, mas, querendo ou não, tipo, são dragões branco e preto. É tudo dragão. Tá virando como treinar seu dragão. Entendeu? Então, tipo... Não, né? É verdade. Então, assim, eu acho que, tipo, eu não teria problema com dois lendários gêmeos, mas... Que tivessem as suas diferenças, assim, sabe? É verdade. Sim. Eu acho da hora. Eu só espero que eles não partam... Assim, porque o foda de lobo, eu acho que a gente comentou isso também, que é difícil da gente não associar dois lobos agora, logo depois de Sun e Moon, ao Lycanroc, né? Isso é meio foda. É, muito difícil. Sim, difícil você não também associar, né? Mas é... Tomara que não seja muito parecido com o Lycanroc, tá ligado? Eu gostaria de ver uma... Eu tô ansioso pra ver o que eles vão mostrar, tá ligado? Com relação aos lendários. Sim. Metal Garurumon. Mas seria... Eu acho que vai ser da hora. Sim, eu acho que... Assim, eu só queria acrescentar que, além de chega de lendário dragão, chega de lendário psíquico, que já deu. É verdade. Psíquico também já tá meio a mais, né? Quando eu olhei o irmão... Eu vi aqueles lobos. Eu meio que lembrei mais ou menos uma pegada de Team Plasma, que eles têm aquela coisa, tipo, eles têm um símbolo que representa eles. Um escudo, né? É verdade. É o escudo lá com o símbolo do Plasma. E eles defendem aquilo. Quando eu vi Pokémon Sword and Shield, e tem os lobos ali, eu acho que seria muito louco deles pegarem esses lobos como representação desses dois nomes, sabe? Sim. Que é uma coisa até que, como, por exemplo, você pega aquela ideia de reinos, né? Por exemplo, a Game of Thrones faz um pouco disso, que tem as famílias e cada família tem o seu símbolo que representa, né? Sim, claro. E isso é uma coisa que seria legal de se ver em Pokémon, de certa forma. Ah, você tem um Pokémon Sword e você tem um símbolo do lobo na logo. Seria interessante ver como é que esse símbolo vai entrar, como ele vai ser representado ao longo da história, né? Até porque, pô... Não adianta nada, tipo, você faz um logo da hora que nem aquele, aí chega na hora, você fala, tá, e aí? Ah, é só um lendário ali, você tem que capturar. É, sabe, não dá um significado a mais, não dá uma profundidade, sabe? É que vai depender muito da história mesmo, tipo, vai se for uma guerra entre casas, se for uma guerra entre, por exemplo, sei lá, dois irmãos que, sei lá, estão predestinados a disputar um trono. Entendeu? Uhum. Aí, o que faria legal, sentido, por exemplo, o lance de lobos gêmeos. Sim, faz sentido, exato. Sabe? Ou que seja, de fato, um lance de times mesmo, sabe? Que tipo, sejam dois times num lance de esporte, que nem a gente discutiu mais cedo, uhum. E aí eles têm essa briga deles, essa rixa deles. Ou que seja, de fato, uma briga na realeza e eles resolvam as tretas deles com os times. entendeu? Exatamente. Tipo, eu gostaria que Pokémon fosse mais a fundo nesse lance, sabe? E discutisse mais. Discutisse mais essas coisas de. Tipo, sei lá, uma coisa como a gente vê hoje em dia, até mesmo na política, sabe? Uhum. Não da mesma forma, mas, por exemplo, um lance de um lado ser mais ofensivo, o outro lado nem tanto, entendeu? Mas qual lado Sim. tá certo? Os dois lados não estariam errados no final das contas, porque pra que ficar em guerra, entendeu? Sabe, então, tipo assim, seria interessante esse conceito abordado em Pokémon de uma forma mais precisa, assim. Eu acho que não é nem tão impossível disso rolar, porque às vezes eles até tocam nos temas meio atuais, tá ligado? Tipo, numa geração aqui e ali e tal, de discussão e tal. Sim. Então uhum. não é impossível que eles toquem, tipo, em questão de polaridade de opinião. Eu acharia muito legal, realmente, se eles fizessem isso. Black White meio que faz isso, mas muito por cima ali e tal. E, tipo, fica bem. Rola pelo lado da hipocrisia ainda. É, fica, ele vai também, pro outro né? lado, ele tem um pouquinho ali, mas acho que o Horaz e Hoenn, ele tem um pouco mais disso, né? Tipo, aliás, Emerald, né? Praticamente. Mas uhum. Porque se você for pegar uma alternativa que usou mais ou menos essa lógica, foi o Death Note. Que ele pegou. Tipo, ele trabalha em cima disso, né? Nesse conceito de do que é bem ou mal. No caso, ser uma ponto de vista, né? Acho que se Pokémon fizer isso, vai ser um pouco mais pro. Assim, o buraco vai ser um pouco mais embaixo, porque a história vai ser um pouco mais densa do que costuma ser no, em relação aos jogos anteriores, né? Jogos anteriores, eles pegam dois conceitos opostos. E trabalho em cima disso, geralmente, não, de uma forma rasa, só que não rasa no sentido pejorativo. Tipo, de uma forma na qual você tá destinado a fazer aquilo. Tipo, você joga Pokémon, a maioria dos jogos, tipo, principalmente do Gold, Silver pra frente. A impressão que eu tenho ao jogar é que todo lugar que eu passo é como se eu tivesse destinado a passar por lá. Né? Tipo, por exemplo... Ah, eu fiz isso aqui, eu fiz tal coisa, tal, por exemplo, como Sapphire Emerald, eu fui o escolhido pra tentar parar a treta de Groundon e Kyogre, tipo, eu não quero isso, sabe, tipo, eu caguei, tipo, sabe, mundo que se exploda. Então, acho que assim, aquela coisa, tipo, se você conseguir trabalhar uma história bem feita, levando em conta que são, vai, levando em conta essa ideia do camaleão, de que são dois times que se opõem por características diferentes, mas com um objetivo em comum, seria muito interessante ver você caindo de paraquedas naquilo e não ter controle sobre a situação. Você só vai e acompanha o flow, você é jogado ali e você vai vendo a história a partir da visão do protagonista, mas você não necessariamente é o protagonista da história, e sim as pessoas. Ou você escolhe um lado. É, tipo, é, exato. É, seria legal. Eu gostaria de ver. Seria muito bom. É, eu gostaria. Porque assim, uma coisa que eu em particular acho meio. Acho que faz sentido em um certo ponto, mas eu vivo zoando isso. Que a gente vive zoando isso, né? Que tipo, a Game Freak ela te dá opções, mas no fundo você não escolheu porra nenhuma, né? Tipo, você quer a Pokébola da direita ou da esquerda? Eu quero da direita. Ah, que legal. Tipo, é a mesma resposta. Aliás, a resposta é diferente, mas não muda porra nenhuma no gameplay, né? Então, a não ser a escolha do inicial, talvez, que realmente traz uma diferença pro seu jogo. Mas no resto, geralmente não costuma ter. E eu gostaria de ver realmente uma ação, tipo, uma escolha do player impactar a história. Isso seria bem legal mesmo. Não vejo por que não ter isso. Quer dizer, vejo por que não ter, mas. mas seria muito legal. É que Pokémon vem trabalhando muito, acho que depois de Gold Silver, em Hoenn pra frente. Com o esquema do seu protagonista ser um herói, tá ligado? É, então, eu acho exatamente. Que um pouco fugiu muito aquele lance do treinador Pokémon e tipo Dex Holder, de você completar Dex e ser o campeão, entendeu? É, então tipo assim, pra ele estar mais atrativo você ser um herói. Só que seria interessante você também ter outras perspectivas, sabe? Por exemplo, se você escolhesse um lado mais obscuro na sua história. Sim, sabe? sim. Não ia impedir você de ser um campeão da liga, etc. Mas na história você ter um papel que você pudesse escolher mesmo. Isso eu acho que seria muito legal. Você escolher, tipo, a maneira que você se relaciona com os NPCs que estão, tipo, ao seu redor, coisa assim. Acho que, assim, a impressão que eu tenho de Pokémon Sword and Shield, isso é uma coisa que meio que fica na minha cabeça. Eu não vou dizer que é isso que a Game Freak vai fazer. Mas a impressão que eu tenho é que é mais ou menos o que rolou com o Ruby Sapphire. Tipo, cada jogo tem os dois times presentes, Só que um se destaca, né? Obviamente, no cada uma da sua versão. Então, assim, eu acho que seria interessante deles trabalharem dois pontos de vista diferentes, porque aí realmente viram dois jogos diferentes, né? E, tipo, as escolhas que você tem em um, talvez você não tivesse oportunidade no outro, sabe? Sim, sim. Ou então, não fica só aquele lance de exclusividade de, tipo, Pokémon e coisa do gênero. Mas o fato de você realmente ter uma escolha, você realmente decidir o que você quer fazer, pode dar a chance de ter mais de um final, ou então pode alterar alguma coisa no pós-game. Sim. Ou então, sabe, tipo, que realmente faça uma diferença, porque Pokémon não tem isso, né, tipo, de certa forma. Você vai lá, é que nem o que vocês falaram, vai lá, dá soco em bandido, captura Pokémon, vira campeão, créditos. É, tipo, virou uma coisa assim muito quadrada, né? Então, eu acho que essa coisa de você ter aquela sensação de que a cidade tá viva e o que você faz, a cidade, tipo, aquele mundo responde pra você, cada reação tem a sua reação, eu acho que seria muito mais interessante do que só fazer a fórmula de que eles já têm e é isso, sabe? Sim. Acho que se... Eu particularmente ficaria um pouco triste. Eu não vou dizer que eu não vou me divertir, eu me divirto jogando Pokémon, mas eu ficaria um pouco triste se eles só fizessem o arroz com feijão de novo. Você quer a boa ou a má notícia? Joga tudo de uma vez. Joga tudo. Ai, ai. Só um complemento sobre esse negócio dos lendários. A única coisa que eu tenho um pouco de receio, não tem receio não, mas é que eu fico pensando assim, eu gostaria que realmente tivesse, quero pensar que vai ter, tá ligado? Alguma relação diretamente com a história. Mas não é uma coisa que eles costumam fazer, né? Tipo, a origem dos lendários ser alguma coisa relevante dentro do plot. Assim, a origem não dos lendários, né? Ou às vezes até... A origem dos lendários, ela não é necessariamente ligada à referência do mundo real que a região é. Tipo, por exemplo, a Inglaterra tem muito esse negócio de guerra, não sei o que lá e tal. Não quer dizer necessariamente que os lendários, eles vão fazer uma... Vão ser interligados a isso. Porque, por exemplo, o Sun and Moon, os lendários de Alola vêm do espaço, tá ligado? Eles são leões que são, tipo, meio que... É um leão e um... Sabe, tipo, uns bagulho meio de alquimia lá, não sei o que lá, que, baseado nisso e, tipo, beleza. Mas isso não impacta diretamente na região do Havaí, tá ligado? Então, às vezes eles não fazem nada interligado realmente, mas que funciona dentro do jogo. Mas eu gostaria de ver, porque eu acho que seria uma coisa diferente. Seria uma ótica diferente dentro do jogo. Gostaria de ver isso, sim. Torço pra que isso role. Seria bacana mesmo, né? Enfim. Eu acho que a gente já falou demais, gente. Pois é. Então, gostaria de, pra encerrar esse podcast aqui, aliás, primeiro eu gostaria de agradecer todas as pessoas que estão assistindo aí. Vamos analisar aqui, são 300 pessoas aí, um pouquinho mais de 300 pessoas assistindo ao vivo aqui a gente no YouTube. Muito obrigado aí pra vocês que assistiram a gente até agora, porque a gente tá falando bastante tempo. Bastante tempo mesmo. E gostaria de perguntar pra vocês, Sword ou Shield? Na lata é difícil, mas eu vou de Shield. Shield. Eu gosto da pegada de defender. Boa. Sword, a melhor defesa na lata. Boa. Você não vai precisar. Não, é aquela famosa coisa, você não vai precisar se preocupar em se defender se o seu oponente estiver morto, tá ligado? É, ponto. Você tem um ponto de razão. Mas. Eu acho que tem que ser Sword, porque azul é de menino e ó. Não, tô brincando. Boa. Se eles lançaram uma terceira versão verde, aí fodeu, né? Ixi, aí não. É, não binário. Pokémon Gun. E você, Ray, o que você vai? Sword ou Shield? Não sei nem se vai ter dinheiro pra comprar o Switch. Finge que vai. Mas se você pudesse escolher. Se você pudesse escolher. Os dois. Acho que é justo. acho que foi a melhor resposta. A mais sensata daqui, palma. Mas realmente. Porque eu poderia jogar essa também, mas eu vou de Sword, porque eu já falei que eu sou idiota e eu pego sempre a primeira versão. Okay. É, mas atualmente, convenhamos, o que seria a primeira versão? Não seria nada mais nada menos que um ponto de vista. Exatamente. Se o Shield tivesse vindo primeiro no título, eu tinha pegado o Shield. É, então. É verdade. É, então, é a imposição oficial da gente. É o que tá mais perto. Só o que tá mais perto, eu peguei isso aí. Bom, novamente eu vou agradecer vocês aí que estão assistindo a gente ao vivo. Muito obrigado. E fiquem de olho aí, porque a gente vai criar mais conteúdos no geral. A gente vai, tem muito ainda a falar de Pokémon Sword and Shield, principalmente porque época de lançamento, de geração, né? Se sair que nem foi Sun e Moon, quase todo mês vai sair uma coisinha nova aí pra gente, né? Então tem muita coisa a se conversar ainda aí sobre Sword and Shield. E é lógico, o Camaleão aqui está mais que convidado para participar mais vezes do nosso podcast, né, galera? Obrigado. Me chame nos de Sword Shield que eu venho com prazer. Beleza. <Show. risos> Enfim, para acessar o nosso site, casadocarvalho.net, lá tem os outros podcasts também, você pode assistir lá, tudo bonitinho, tem algumas notícias também, não deixa de acessar por lá. Siga as nossas redes sociais também, facebook.com/casadocarvalhocast, twitter.com/casadocarvalho, com dois ozinhos no final, e o YouTube, você já sabe muito bem, Casa do Carvalho, e o Twitch também, .tv/Casa do Carvalho, assim como o Instagram. E gostaria de pedir aqui para que os nossos convidados também digam, vocês falem suas redes aí pra galera seguir vocês aí. Bora ser por ordem, porque eu fico por último, fecha com chave de ouro. Na verdade, você é o terceiro na ordem, né? Na ordem de apresentação, assim, então... Eu tive uns imprevistos. Como eu falei, quando eu cheguei, eu tava usando um trick focus e tal. Exatamente. Então acho que eu quero dar esse direito para... O Camaleão fica em terceiro. Não, tava ficando malassada. O Camaleão é o único que não precisa fazer isso aqui. Não, mas é que genius. Vai, Dani, fala suas redes aí, vai. Vamos lá, galera. Minhas redes sociais, tanto Instagram quanto Twitter, me sigam lá. Daniel_Prado_. Só isso, galera. Tem altos conteúdos depressivos, de Pokémon, de qualquer coisa. Exatamente. É nóis. Tem muitas, muitas safadezas. Mentira, não tem. também. Por que não? Vai, Cross, fala suas redes aí também, vai. Instagram, Twitter e Facebook, @MeDeixaDesenhar. Tô fazendo fanart de Pokémon Sword and Shield. Então, aguardem lá. Eu fiz uma recentemente, na qual eu tentei fazer um traço mais crachado, mas eu quero fazer umas mais a sério, tipo, com os starters, os protagonistas lá e tal. Então fiquem de olho que eu vou estar fazendo. E provavelmente eu vou fazer live de desenho, se quiser colar lá. Vai estar twitch.tv/crushomon, com X, no caso. E é isso. Boa. E você, Bruno, meu amiguinho? Diga suas redes. Instagram e Twitter é @BrunoAssis, Bruno normal, e o Assis é ASSIZ. Show. Como você viria por aí. E também tem o Só Detonando, né, completamente desativo lá, e enfim. Mas em breve volta. É, exato. Tô precisando de tempo. É aquela coisa, né, só e depois já aparece. Exatamente, é que nem o Mago. Chega na hora que é necessário. Enfim. Mas é isso aí, youtube.com/sodetonandogames. Show de bola. E é nóis. E você, Ray, diga suas redes aí pra galerinha. Oi! Instagram e Twitter é Ray Aurus. E Facebook é Vic Seger Art, commissions abertas. E era isso, gente. show de bola. E você, Marquinhos Camaleão, diga suas redes aí. Por mais que não seja necessário, mas. Anuncie aí o seu canal do YouTube pra ver se você ganha uns inscritos. Olha, o meu canal no YouTube é canal do Camaleão, mas no URL lá tá Camaleão Gameplays, e porque é uns, sei lá, uns fragmentos da época que eu não sabia de fato o que eu tava fazendo lá no YouTube. E o Twitter também, acho que é Twitter Camaleão Games. Show de bola. É isso aí. Então siga a galera aí, siga o Camaleão, que ele tá precisando de ajuda também aí. Isso, obrigado. Tá precisando muito de ajuda. Enfim, gente, novamente, muito obrigado aí pra quem assistiu. E fiquem de olho aí que em breve a gente vai trazer mais podcast, vai falar mais de Pokémon Sword and Shield e mais de Pokémon no geral, beleza? A gente vai ficando por aqui. Oi? Alguém falou? Eu disse isso. Ah, tá, desculpa. E é eu isso aí, Divi? Então. Divi? Não, tô brincando. Divi. Caramba. Berries, berries, berries, muitas berries, berries. Eu ainda acho que você deveria mandar todos pra casa do Carvalho. Ah, mas é... Aí tá na vinheta, tá na vinheta agora. A pessoa recebe isso logo no começo, assim. Vai pra casa do cara. Enfim, gente, muito obrigado pra quem participou aí e... A gente se vê no nosso próximo episódio aqui da Casa do Carvalho. Falou, galera, e falou. Até a próxima. Valeu! Falou, falou galerinha! Falou! Tudo de pau!